Meia da noite a bola rola. CRB e Chapecoense pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ligue-se na equipe Nota 10. Sua marca divulgada com compromisso e responsabilidade. Inviolável Segurança. Oral Unique Chapecó, sorria de frente você também. Cetric, respeite o meio ambiente. Sicoobi, mais que uma escolha financeira. Óticas Gasparetto, Calçados Novo Hamburgo, Planaterra, Bugil Tratores Case, Favaretto Materiais de Construção. Tudo do início ao fim da obra. Gaspajol, fábrica de joias. Uno Chapecó, Gemil Estofados. Bauer Postos, atendimento 24 horas na General Osório. Ferros Bartolomei, Mepar, GG Pinturas, pintura residencial e predial. Autobem Santa Catarina Oeste, seu caminhão com a maior cooperativa de proteção do Brasil. Supermercados Royal, economia para dona de casa. ASM Telhas, Select Capilar, Farmácia do Trabalhador, aqui é mais barato. Streets Autopeças, qualidade original com economia. Fornodoro Pizzaria, também serve almoço durante a semana. BIM Incorporações, construindo relações. Autoescola Chavante, dirija com responsabilidade. Gráfica Expresso, as soluções que você procura para a comunicação visual da sua empresa. Despachante Verdão, tudo para transferência e emplacamento. Grupo Gambato, 50 anos de história, confiança e credibilidade. O craque do jogo para gravar artes. E no giro do tempo e placar, ACB Bebidas. Venha conhecer o grande lançamento da Jeep, Commander e Compass Blackhawk, com a nova motorização 2.0 turbo de 272 CVs. Venha fazer um test drive. Jeep Gambato Chapecó, ligue 3321-9000. Venha fazer um test drive. Paz no trânsito começa por você. Começa a partir de agora o show de informações pré-jornada esportiva com a equipe Nota 10. Muito, muito boa noite, torcedor da Chape! Boa noite, torcedor do Verdão! E aí, sexta-feira, horário de balada! E o pau hoje vai cair a foia, porque a Chapecoense vai a Alagoas enfrentar o CRB em busca de pontos. Ponto, derrota não. O importante é você estar ligado com a gente aqui na Conda FM 98.9 e também nas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, onde teremos show de prêmios mais uma vez. E aí, você é nosso convidado especial. A partir de agora, está no ar a pré-jornada esportiva. Equipe Nota 10. Quarta rodada, 9:30 da noite, a bola vai rolar com narração de Gladir Azambuja, reportagem de Matias Brasil, comentários de Beto Bendito e Diego Grando Aue, mesa de áudio Arthur, coordenação de Cleiton César e eu, Marlon Luiz, no toque, me voe! Somos orgulhosamente a equipe Nota 10! Equipe Nota 10. Vai na nossa live aí, já temos imagens direto do palco da emoção. Vai na live, faz sua parte, você que é fiel à equipe Nota 10, seja mais uma vez. Então é o seguinte, compartilha, deixa o seu like, manda a sua mensagem no YouTube também. Vem com a gente, vem, você é nosso convidado especial. Matias Brasil, boa noite, o seu destaque. Muito boa noite pra você, Marlon Luiz, seja bem-vindo a mais uma pré-jornada esportiva aqui na Condé FM 98.9, boa noite à equipe Nota 10, aos nossos ouvintes e principalmente a Chapecoense. Aniversariante da noite, hoje completando 51 anos, fora de casa, busca mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Marlon. Troque o óleo do seu carro com qualidade que ele merece. Mecânica Chapecó Auto Ar a partir de R$150. Óleos minerais, sintéticos, semissintéticos, das melhores marcas. Telefone 3026-6706. Mecânica Chapecó Auto Ar no bairro Líder, na rua Venezuela. E a Gráfica Expresso na rua 7 de Setembro, no centro de Chapecó. Gráfica Expresso, sua impressão é única. E a nossa também, 984. 3425-4032-9588. E na Farmácia do Trabalhador você encontra o melhor isotônico Forte Vigor, rico em vitamina C, B1, B3, B5 e B6, mais zinco e mais magnésio. Na Farmácia do Trabalhador você encontra o melhor isotônico Forte Vigor, 8 lojas em Chapecó. Boa noite, Beto Bendito, o seu destaque, Betão. Muito boa noite, Marlon, boa noite, equipe Nota 10, a todos que estão em nossa companhia. Meu destaque vai para o equilíbrio desse time. Tomara que o Humberto hoje consiga manter o equilíbrio desse time, que tenha conversado muito para que esse time se mantenha equilibrado do início ao fim, para fazer um grande jogo hoje e quem sabe, né, uma vitória como presente de aniversário a essa torcida maravilhosa da Chapecoense. Daqui a pouco vai aparecer na live o Betão com a camisa nova da Chapecoense, e foi lançada hoje à noite. Daqui a pouquinho o Beto já vai estar, já tá na live, hein? Já tá na live, Beto Bendito. Agora eu tô vendo aqui, ó. Betão, vira pra cá um pouquinho, dá aquela chacoalhada na camisa aqui, ó. A câmera tá aqui, Betão, aqui, ó. Tá vendo aqui a câmera? Essa é a câmera, essa é a camisa nova, mandando beijinho pra galera, rapaz. Esse é Beto Bendito, o comentarista coração. Diego Grando, deixando a emoção de lado, Chapecoense 51 anos, mas é claro, tem mais uma pedreira pela frente, o seu destaque e o seu boa noite. Muito boa noite, Marlon Luiz Temporal, boa noite a todos os amigos, colegas ligados aqui na pré-jornada esportiva. Meu destaque hoje é que a Chapecoense vai lá enfrentar o Clube de Regatas Brasil, CRB, tentando manter a invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro, e que Humberto consiga aí, junto com seus comandados, fazer nesses 51 anos de Associação Chapecoense Futebol, para contribuir aí muito para esse time aí. Bugio Tratores Case, promoção consórcio premiado Case, a cada cota comprada você ganha o número da sorte e concorre a 6 tratores Farmal 80, o Diego se perdeu, o Vladir fez uma menção ali, a pasta, que não chegou a pasta, aí o Diego se foi, também Diego, você pode pegar agora as suas coisas e ir pra casa, não te chamo mais hoje à noite. Boa noite, Vladir, tudo bem, meu parceiro, como é que você tá, preparado pra mais uma transmissão do futebol? É isso aí, Marlon, boa noite a você, os ouvintes e demais companheiros, estamos prontos aqui para esta quarta rodada contra o CRB em Maceió, capital de Alagoas. Um estádio que apresenta condições tranquilas, favoráveis para um bom futebol. E a Chapecoense buscando manter uma invencibilidade. E hoje com um sabor especial, porque não há nada melhor para um clube de futebol festejar o aniversário, a data magna máxima do clube, numa noite de futebol. Que seja uma noite, então, de futebol, com aquilo que todos nós buscamos no futebol. Uma grande vitória, Marlon. Grande Gladir Azambuja, voz da emoção, 9:30 da noite, a bola vai rolar. Agora estão irrigando o campo aí, ó. Irrigando o gramado, imagens direto de Alagoas. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo o show de prêmios que temos hoje por aqui para destacar com a nossa equipe Nota 10. Mas agora você vai parar tudo e vai compartilhar a live. Vai chegar no Facebook, compartilha agora também. Tá no YouTube? Compartilha, faz sua parte aí. Segue a gente, dá aquele ele tapa no sininho, recebe a informação, vem sempre com a gente. Aqui você não perde nada. Quarta rodada, Chapecoense vai em busca da liderança da Série B. Vamos juntos, vamos confiar, vibrar sempre com a equipe Nota 10, 3361-3110. No WhatsApp também você participa, também você faz sua parte aí e concorre aos prêmios. Terraplanagem é sempre com a Plana Terra. Credibilidade e pontualidade é Plana Terra. Auto Bem Santa Catarina Oeste, seu caminhão com a maior cooperativa de proteção do Brasil, mais de 70 mil placas protegidas, mais de 30 mil colaboradores, quer ficar tranquilo na estrada? Alô, caminhoneiro! Auto Bem Santa Catarina Oeste, 999220249, siga nas redes sociais, Auto Bem Santa Catarina Oeste. E na Mepar tem tudo para móveis, esquadrias e mecânica, a loja mais completa da região. Mepar, uma parceria de peso. Enquanto eu chamo o Matias, eu vou compartilhar aqui no Facebook para você ficar junto com a equipe. Matias, as primeiras informações na pré. Vamos lá então, meu amigo Marlon Luiz, trazendo os destaques da Associação Chapecoense de Futebol, que viajou e chegou ontem em Alagoas, Maceió, para poder enfrentar o CRB nessa rodada e quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Chapecoense tem no destaque a questão dos jogadores relacionados. O volante Auremir não foi relacionado para a partida, isso até é assunto para os nossos comentaristas, porque ele pertence ao CRB e está emprestado ao Chapecoense pela equipe do CRB. Sendo assim, ele não pode enfrentar o time lá de Alagoas, não viajou. Destaque também para Regis, Ronaldo Mendes e Tylon, que foram relacionados pela primeira vez nessa temporada de 2024 e podem realizar suas estreias pela Chapecoense na Série B deste ano. E você falou do uniforme que o Beto tá usando, lançamento, temporada 24-25 da Chapecoense. A noite de hoje, além de marcar o aniversário do Verdão e o evento que está acontecendo nesse exato momento na Arena Condá com os sócios torcedores, o uniforme hoje que a Chapecoense vai usar em campo nessa partida, nessa quarta rodada, é o novo uniforme do Verdão desta temporada aí, 2024. Essa mesma camisa que o Beto Bendito tá usando vai entrar em campo logo mais no Rei Pelé. Grande Matias Brasil, essa camisa é linda. Agradecer muito, Cauê Silva, veio trazer uma pizza pra gente aí. Obrigado, Cauê. Tamo junto, hein? Chegou agora também aqui mais um prêmio, né? O Beto Bendito vai sortear. Vamos fazer o prêmio extra no intervalo interativo? No intervalo vai ser sorteado aqui um ingresso pra primeira feijoada da Arena Bendito Sunset, dia 25 de maio, sabadaço, muito rock, pagode, caipirinha e, é claro, muito beach tênis. Aí é brincadeira, Betão, no intervalo vai ser um sorteio especial, é isso? É isso, então Arena Bendita está sorteando o ingresso e a primeira feijoada da Arena Bendita. Então aí a gente já aproveita também para convidar a todos que quiserem se fazerem presentes. Eu, Beto Bendito, tenho ingresso para vender. Grande Betão, já faz o jabá junto por aqui, interessa, sexta-feira é isso aí, sexta-feira é assim, é alegria e confiança. Select Capilar, clínica premium, referência em transplantes capilares, terapias capilares e muito mais aqui em Chapecó. Agende agora a avaliação, telefone 3026-5712, Select Capilar, a saúde do seu cabelo. Documentação de veículos, emplacamentos, transferências, aquisição de placa preta é sempre com o despachante Verdão. Seu documento sai na hora. A temperatura 22 graus em Chapecó, 8 horas 16 minutos, pré-jornada esportiva. Além do ingresso para a feijoada, hoje temos também por aqui uma mesa geleira maravilhosa da Gravar Arts. Todo mundo tá querendo essa mesa geleira aí para fazer aquela festa na sua casa, na sua chácara, onde você quiser. É da Gravar Arts. Temos um rodízio de pizza da Fornodoro. Pizza é Fornodoro. Um copo térmico da Mega Cell Shopping. E uma camisa da Chapecoense, oferecimento inviolável. Diego Rando, o Matias trouxe aí novos relacionados. Fique à vontade você, o Beto. Alguma surpresa ou não? Olha, tem surpresa sim. A questão do Ronaldo Mendes, eu acho que é uma principal... Perdão. Eu acho que é a principal aí, surpresa aí dessa lista aí de relacionados. Era um jogador que vem de uma lesão grave no joelho. E agora está retornando. Espera-se sim que ele consiga fazer jus a estar na Associação Chapecoense de Futebol. E que se chegar a adentrar ali, a gente viu alguns treinos dele. Ele foi bem, principalmente na parte de finalização ali, gostei. Regis, um velho conhecido da torcida da Chapecoense também, relacionado. E o Tylon, que eu falei muito ano passado dele, principalmente lá no São José de Porto Alegre, na Série C. Onde que ele foi... fator de suma importância lá naquele time, para quase beliscou uma vaga na Série B desse ano aqui. Beto! Olha, primeiro quero mandar um abraço pra galera de Chapecó que está em Nova Trento, São Ambiente lá, com o Padre Ian Hermes lá fazendo aquele churrasco e a galera ouvindo quem? A melhor, né? Então, que é isso? Abraço aí, meu compadre. Nova Trento? Nova Trento. Lá, que é isso? Lá eu participei um dia de uma guerra, que tinha, não posso falar, né? Tinha uma guerra. Lá que tinha o pessoal que fazia aquela coisa de coisa seca lá no gramado, sabe? Potreiro. Sim. Nós pegava aquelas coisas secas e jogava. Tinha campeonato lá. Tinha campeonato. Tinha campeonato. Depois, você tacava nas costas. Depois não sabe porque dói um lado, dói o outro, né? Que bosta de campeonato. É isso. Eu não queria falar o nome, mas era campeonato de bosta seca lá em Nova Trento. É do cavalo. Vai lá, Beto. Cavalo. Me ajuda aí, Beto. Eita, Gladinho. Gladinho é brincadeira, velho. Não, brincadeiras à parte, eu acho que é surpresa, sim. Porque no jogo passado, nenhum dos três estavam sequer no banco. E o Regis é um garoto que tem muita vontade. ele está com uma vontade enorme de voltar a jogar, vestir a camisa da Chapecoense. Acredito que quando o jogador tem vontade, tem ânimo para jogar, já é meio caminho andado. Espero que ele, se ele tiver oportunidade, que ele possa ajudar o time a conquistar os 3 pontos. Ronaldo é um cara que vem de uma lesão, é da região também, um cara que já rodou, já esteve em vários clubes, está aí, esperando a oportunidade dele, esperamos que ele também seja muito feliz nessa trajetória aqui, afinal de contas, ele mesmo falou pra gente aqui no estúdio que era um sonho dele vestir a camisa da Chapecoense, né? Então, desejamos boa sorte a ele. E o Tylon, jogador que também vem esperando a grande oportunidade, infelizmente o Walterson não foi muito bem nesses dois jogos, temos que ser também conscientes que ele entrou no final, e entrou com um time já cansado, um time já meio que bagunçado, ele não conseguiu mostrar muita coisa. Ele vai ter outras oportunidades, a gente espera que ele consiga aqui mostrar o futebol dele, porque sabemos que ele tem bem mais futebol do que aquilo que ele apresentou até agora. Então, são jogadores que estão recebendo a primeira oportunidade, e me agrada isso, porque geralmente eles dão a vida quando eles esperam muito tempo para ter oportunidade. Quando ela aparece, geralmente esses jogadores entram com muita vontade, com muita garra. E tomara que isso aconteça com esses 3 jogadores. Milhões de pessoas fazem parte desse movimento. Fazer uma escolha financeira é decidir crescer juntos. Sicoobi, mais que uma escolha financeira. E o projeto Entulho Bom, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da indústria de construção civil aqui em Chapecó. É iniciativa do Grupo Cetric, sempre preservando o meio ambiente. E a única verdadeira fábrica de joias é a Gasfajol. Joias e relógios você encontra na Gasfajol. Presenteie com qualidade. Dia das Mães tá chegando aí, hein? Passe na Gasfajol, sempre Gasfajol. A bola tá rolando agora na Série B e eu vou trazer aqui, o Ceará tá fazendo 2-0 no Novo Horizontino fora de casa. Gol aí do Recalde, conhece o Recalde? Grande Recalde, aos 10 do primeiro tempo e aos 12 do segundo tempo, o Barcelo fez o segundo. Então, Ceará 2, Novo Horizontino 0. O Ceará que empatou, né? Com o CRB na última rodada 2-2. Grande Ceará, surpresa pra vocês ou não? Olha, eu estava acompanhando o Ceará tomando um caldo do Novo Horizonte, tomando um caldo. Então é contra-ataque. No contra-ataque foi lá e acabou fazendo o segundo gol. Inclusive teve bola na trave, defesa, grande defesa do goleiro. E num contra-ataque o time do Novo Horizonte partiu pra cima, num contra-ataque os caras foram lá 0-2-0. Isso é coisa do futebol. O Novo Horizontino, eu assisti o jogo diante do América lá, que perdeu de 2-0, também, até que tinha um jogador, estava 11 contra 11, estava legal. E agora, jogando em casa, perdendo 2-0, é um resultado que, sinceramente, eu apostaria no Novo Horizontino. O futebol tem dessas, né? Por isso que a gente ama o futebol. Imagens direto de Alagoas, direto, lindas imagens aí. Ô Matias, qual é a parceria aí com essas imagens, Matias? Deixa eu mandar um abraço pro Thiago do Na Rede, lá de Alagoas, sempre família Na Rede, nossos parceiros. Fantástico. Obrigado aí pelo carinho, sempre com a equipe Nota 10, de um modo geral aí. E fica tranquilo, Tiagão, que o CRB vai vir pra cá. Fica tranquilo, meu irmão, um abraço. Tamo junto, Santina de Melo, boa noite. É o Sindovan Bernardes, Chape 2-0. Jean Maruyama, boa noite, pessoal. Jean Maruyama é figurinha carimbada com a gente aqui, rapaz. Deixa eu ver esse nome aqui, Otília Maria Zenaro. Vamos assistir aqui do Sul, de Balneário, Rincão, Rosalino e Otília Zenaro. Abraços aí a Condá, sempre na escuta. Dali Chape, ô Gladir, só que rapidamente, governo federal tá pedindo aí a paralisação do campeonato brasileiro. Por favor, fique à vontade a sua definição sobre tudo isso que tá acontecendo e aí trazendo também pro nosso futebol. É difícil, Marlon, eu vi vocês hoje, inclusive, escutei vocês hoje, inclusive, debatendo isso no nosso Resenha Nota 10, e eu tenho a tendência a ficar muito próximo daquilo que você falou, Marlon. É um assunto que você tem que se debruçar sobre ele e estudar muito, porque por vários ângulos diferentes em que você observa o assunto, você acaba encontrando razão para quem defende a paralisação e também para quem não quer a paralisação. Então, me parece que em cima de toda esta indecisão que está acontecendo ou da impossibilidade de criar uma unanimidade, esse assunto ele precisa ser ajustado para que contente então os dois lados. Os times gaúchos que estão extremamente prejudicados e os demais times que não querem se prejudicar por uma parada do campeonato. Tem que chegar no meio termo. Tá certo, eu concordo com você dessa forma. Tem que ser estudado e ter um bom senso em todos os pontos. Tem que estudar muito, profundamente. Tem que olhar a questão, sim, financeira. É difícil falar em financeira com uma catástrofe acontecendo. Mas pode ficar pior sem mas isso. Mas pode ficar pior, entendeu? Então tem que olhar a questão financeira, a questão contratual, legal, de datas, uma série de coisas. Né? Nós passamos pela pandemia, tivemos já uma lição do quanto esses desajustes podem levar a momentos mais dramáticos, mais difíceis. Então é hora de sentar todos numa grande mesa e conversar de uma forma civilizada para que o mais próximo possível do correto seja a decisão alcançada. Obrigado, Gladir. Matias chamou, vai! Ontem foi realizada uma enquete no programa Primeira Hora aqui da Condá FM sobre esse assunto. Quem é a favor e quem é contra a paralisação, então, do Brasileirão na Série A? Favorável, 89 votos, 67,4%. Contrários, 43 votos, 32,6%. Aqui nós entramos também dentro de um aspecto geográfico e até de ligação afetiva, porque Chapecó é praticamente uma extensão do Rio Grande do Sul. Eu vejo e falo isso com muita propriedade, porque também vim lá do Rio Grande do Sul para cá. Chapecó é quase uma extensão do Rio Grande do Sul, pelo menos em termos de civilização, né, do jeito que ela foi constituída, das ligações afetivas, familiares. Então é normal que numa enquete aqui nós tenhamos um resultado maciço prevendo a paralisação do campeonato. Repetindo aqui hoje, no Resenha também trouxe essa informação através da CNN, né? Esportes, os clubes que são contra a parada do Brasileiro, Atlético Paranaense e Goianiense, o Flamengo, Palmeiras e São Paulo. A favor, o Atlético Mineiro, o Botafogo, Criciúma, Grêmio Internacional e Juventude. Não se manifestaram o Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense. Ainda estão atentos a ser estudado. Aqueles que, se tiver um estudo, eles vão para o que for melhor, é o Cuiabá e o Fortaleza. E esperando, aguardando uma definição da CBF, o Bragantino e o Fluminense. Olha só, Marlon, Juventude, Inter e Grêmio não jogam. Mas isso significa que 6 clubes ficam parados em cada rodada. Os 3 gaúchos e mais os 3 que seriam os adversários. Então isso vai causando um acúmulo, um represamento, né? Por isso tem que se pensar bem o que vai ser feito. Porque, gente, por favor, vamos ter muita maturidade, né? Daqui a pouco alguém tá me ouvindo e tá dizendo o seguinte, pô, mas tá ouvindo nós todos aqui, né? Pô, mas isso tem que parar, não interessa. Eu sei disso, eu sei. Só que existe uma coisa que é a continuação realmente de tudo que acontece e gravita ao redor, né, e fora do Rio Grande do Sul. Então nós temos que pensar nisso também. E de certa forma, por isso que eu digo, ponderação, sentar numa grande mesa e um debate maduro. Alguma coisa vai ser feita. Sim. Alguma coisa tem que ser feita. Mas o que causa menos prejuízo, o que é mais racional nessa hora, é nesse momento que nós temos que usar a inteligência acima de tudo. Pegar a sabedoria que todos têm e transformar em inteligência. E buscar uma decisão inteligente. O problema é quando vem da CBF, a inteligência eu não confio muito, não. Mas são duas palavras, são dois, CBF e inteligência. Não anda meio junto, né? Não, não. Faça seus óculos com quem entende de óculos, veja o mundo de maneira única. Tecnologias Eyes é sempre com as óticas Gasparetto. Nunca perca o foco, o lance do jogo sempre para óticas Gasparetto. E para fechar esse assunto, né, o Grêmio já tá voltando aí, cogitando a voltar ao treino no dia 17, que seria sexta-feira que vem, e o Internacional na segunda-feira agora. O Grêmio para voltar à arena daqui 60 dias, no mínimo, e o Internacional 30 dias. Só que aí vai depender do resultado de gramado, tudo que justifica o Beira-Rio, a arena do Grêmio. Mas aí estão cogitando do Grêmio jogar em Florianópolis e o Internacional no Paraná. Quando, vamos pegar o exemplo do Internacional, né? Quando o Internacional reconstruiu o Beira-Rio para a Copa do Mundo, ele passou praticamente 2 anos jogando em Caxias do Sul. Isto. Lá no Estádio Centenário, né? Então ele já sabe, ele já tem uma logística dessa questão de jogar fora de casa. Foi por uma imposição de algo que foi eletivo, né? Fazer a reforma do Beira-Rio foi eletivo. Foi feito um planejamento anterior. Agora não, agora é uma questão de urgência e de emergência. Mas já se sabe que daqui a pouco, numa emergência, dá pra fazer. Dá pra jogar aqui em Santa Catarina, dá pra jogar em Caxias do Sul, porque os estragos em Caxias do Sul aconteceram, mas eles já foram de menor monta se comparado com o que tá acontecendo em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre, e a coisa tá mais estável lá. E tem duas grandes praças esportivas lá que dão conta tranquilamente de receber os jogos, de, numa questão emergencial, que é o que nós estamos falando aqui, de fazer com que o campeonato continue. O grande problema é o treinamento. É isso aí. Porque, pegando de novo o caso do Inter, né? Quando o Beira-Rio estava em reforma, o Inter tinha o lugar onde treinar. O Inter é dono lá da morada dos Quero-Queros, ele tem a base toda ela alojada lá. É um centro de treinamento extraordinário, era o RS, o antigo clube RS, inclusive onde nasceu o Naldo, o Thiago, esse que tá voltando pro Fluminense, o zagueiro lá, Thiago Silva. Silva, e outros jogadores num projeto ali, no começo dos anos 2000, era o time que era comandado pelo ex-colorado, pelo Carpegiani, exatamente. E o RS foi fundado, chegou a disputar a divisão inferior do futebol gaúcho, mas de repente acabou o projeto, e o Internacional comprou aquela área. E é a área hoje que é feita a base do Inter é toda ali na morada dos Quero-Queros. E é ali que provavelmente o Inter vai fazer os treinamentos e vai jogar provavelmente em Caxias pela questão também de logística, que o aeroporto em Caxias já está 100% liberado. É, ele, na verdade ele nunca fechou, né? Ele nunca fechou. E hoje é a grande base de ligação do Rio Grande do Sul com o restante do país é o aeroporto de Caxias. Mas tem a possibilidade também de Criciúma, tá? Criciúma também se colocou à disposição. Vários, né? O Figueirense também colocou. Então, O Chapecoense também colocou à disposição. Então aí depende muito da escolha agora, acho que é melhor. Eu vejo que o grande problema hoje não é o jogar, é o treinar. É isso tanto para Grêmio quanto para Inter. Dia das Mães, Calçados Novo Hamburgo. O amor e o presente nunca são demais. Para você que quer dar o melhor presente à sua mamãe, tem que ir na Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato em 10 vezes sem juros nos cartões, sempre Calçados Novo Hamburgo. E em Chapecó você conta com o melhor em postos combustíveis, Rede Bauer Postos, qualidade do combustível Shell Bauer Postos no centro, atende 24 horas, você encontra sempre muito mais que apenas combustível, é Bauer Postos, confirmou! Confirmada a Associação Chapecoense de Futebol, que entra em campo com o Matheus Cavicchioli no gol com a camisa de número 26. Lateral direito é Marcelinho, tem a 79. Dupla de zaga de Eduardo Doma com a 3, Bruno Leonardo com a 33. Lateral esquerdo é Mancha, leva 6 às costas. 35 para Foguinho, o capitão da Chape. 99 para Carvalheira. 10 para Giovanni Augusto e 30 para Thomas Bedinelli. Dupla de ataque de Marcinho com a 7. Mário Sérgio com a 89. Este é o 11 de Humberto Louser. Daqui a pouco você repete aí, repete a escalação do Louser para enfrentar o CRB. Oral Unique, a clínica mais indicada de Chapecó e região. Comece 2024 sempre com aquele sorrisão. Já estamos, né? Quase na metade do ano, sempre com aquele sorrisão renovado. Oral Unique, 3328-8080. Repete aí, Matias, o time que o Louser manda a campo. No Repeteco, para os nossos ouvintes, pessoal que tá acompanhando, Chapecoense entra em campo com Matheus Cavicchioli no gol com a camisa de número 26. Lateral direito é Marcelinho, tem a 79. 3 para Eduardo Doma, 33 para Bruno Leonardo, 6 para Mancha, 35 para Foguinho, capitão da Chapecoense. Rafael Carvalheira tem a 99, Giovanni Augusto tem a 10 e Thomas Bedinelli tem a 30. Dupla de ataque de Marcinho com a 7, Mário Sérgio com a 89. Artilheiro do Verdão, vai pra cima esse ano, Mário Sérgio, Beto e Diego, da escalada. Esperavam algo diferente ou não? Olha, a escalação do Marcelinho foi, acho que, prêmio por ele ter feito uma boa partida no jogo passado e, de repente, até por uma questão também de, digamos assim, um puxão de orelha ao JP pela falta que ele fez no início do jogo lá, acho que desnecessária, talvez não merecesse o cartão vermelho, mas ele foi com uma força excessiva, erguendo o cotovelo, correndo o risco, de repente, de uma lesão mais grave contra o adversário. Talvez tenha sido essa a ideia do técnico da Chapecoense nessa mudança, porque JP, no jogo anterior, tinha ido muito bem, nos outros jogos ele foi muito bem. Então, talvez tenha sido isso, para dar uma puxada de orelha no JP. Não vejo somente também como uma puxada de orelha no JP, mas o Marcelinho fez duas belas partidas. Lá diante do Guarani, entrou com 6 minutos de jogo, um jogo onde que a Chapecoense foi dominada. Ele conseguiu neutralizar principalmente seu lado direito ali, então, o lado esquerdo, né, de ataque do Guarani, então, e no jogo aqui diante do América, ele foi um jogador regular, até vendo em notas, eu acredito até num 6 para ele naquele jogo ali. Então, o Humberto Loser, além de colocar o time ideal na cabeça dele, ele também premia o jogador que pegou uma posição, ganhou a vaga e foi bem. Então seria também, não vou dizer injustiça, tirar agora o Marcelinho do time titular para colocar o JP Galvão. O problema foi a expulsão do homem lá em Campinas, né? Foi uma expulsão, é brincadeira, aquilo não se faz, né? Não se entra daquela forma lá e como o Beto, eu concordo com o Beto, concordo com o Diego, o puxão tem que acontecer, tem que dar uma repressão porque a Chapecoense sofreu naquele dia e concordo com o Diego, o Marcelinho fez duas boas partidas e tá com, é merecimento. Não, e tem mais um detalhe também, né? Que isso serve de alerta aos outros jogadores para não dar brecha, para não perder a vaga. Então quer dizer que ninguém tem cadeira cativa no time da Chapecoense. Isso é importante, porque acaba criando uma disputa sadia dentro do elenco e todo mundo vai se doar o máximo para não perder a oportunidade de ser titular. Concordo com você, Diego, você que já viveu esse ambiente agora, né? É sempre assim, né? O JP faz uma falta, ele entra com o cotovelo, os parceiros, companheiros vão ver isso depois e vão conversar também. Então isso também causou um transtorno pro grupo, porque prejudicou a Chapecoense. Vencemos sim, mas sofremos o tempo todo, teve desgaste, poderia ter sido pior. Os companheiros também dão um chacoalhão e exige alguma coisa, sim ou não? Sim, sim. Não. Tem o Foguinho, que é um líder nato do elenco, tem vários outros jogadores também com experiência, Giovanni Augusto, enfim, o Doma, o Bruno Leonardo, o próprio Matheus Cavicchioli, provavelmente devem ter chamado ele, a própria direção do departamento de futebol conversou com o jogador, Humberto Loser também, porque realmente, naquele momento ali, 5 minutos de partida, e você perdeu um jogador do porte do JP Galvão, que estava fazendo uma partida naquele momento segura. Tudo bem, 5 minutos, mas todas as ações eram do lado dele. Então, realmente tem uma conversa, tem aquela questão daquela resenha e aquela outra coisa, né, Marlon? Tem que frear também o jogador, tem que dizer para ele, poxa vida, não precisa tudo essa... Ele chegou com uma displicência muito grande no lance. Ele corria risco, né? Exato. E essa questão ali de você ganhar, o Marcelinho ganhar a posição, isso mostra que o elenco da Chapecoense também tem peças à reposição. O lado direito, principalmente, que a gente agora trabalha com praticamente 3 laterais. Mesmo o Maílton sendo um extrema agora, utilizado mais pela questão do ser um extrema, mas você vê aí que realmente saiu o JP Galvão, o Marcelinho agarrou a oportunidade. Autoescola Chavante, referência quando o assunto é CNH. Instrutores qualificados, pista coberta para aulas de motos e baliza. Não basta ser apenas uma autoescola, tem que ter qualidade e modernidade. Responsabilidade sempre lá no bairro EFAP, vem pra Autoescola Chavante. E Viel Máquinas, vendas de peças e serviço para máquinas pesadas, peças para retroescavadeira, tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas, rolos compactadores e muito mais. A Viel tem peças para todas as marcas e é revendedor oficial Hyundai. Consulte agora o site vielmáquinas.com.br, o telefone 3025-4800. Viel Máquinas, siga também no Instagram. Aquele abraço pra você que tá nos ouvindo aí. Hoje a narração é de Gladir Azambuja. Confirmou. Reportagem de Matias Brasil. Comentários de Beto Bendito e Diego Grando. Mesa de áudio do Arthur Emanuel. Coordenação de Cleiton César e eu, Marlon Luiz, aqui no Toque Me Voe. E mais uma vez, convidando você. Você é nosso convidado especial. Temos show de prêmios. Temos uma mesa geleira da Gravar Artes, rodízio de pizza da Fornodoro, temos um copo térmico da Mega Cell Shopping, uma camisa da Chapecoense, oferecimento da Inviolável. Prêmios não faltam! E o Matias me chamou naquela meiguice toda, confirmou. Confirmou o que, Matias? Confirmado o CRB para essa partida, essa quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB entra em campo com Matheus Albino com a 12. Hereda tem a 32. 3 para Fábio Alemão, 4 para Simon, 13 para William Formiga, 98 para Falcão, 17 para Rômulo, 8 para GG, 30 para Facundo Labandeira, 38 para Léo Pereira e 9 para ele, Anselmo Ramon, o capitão do CRB. Tá confirmado, confirmado o CRB. Como é que é o nome do zagueiro? É Fábio o quê aí? Fábio Alemão. Meu coração na sua mão. O seu IPTU transforma a nossa cidade com a contribuição. Chapecó pensa grande, não para de investir em grandes obras. Pague à vista até 20 de maio e ganhe 5% de desconto ou parcele até 9 vezes. IPTU 2024. Prefeitura de Chapecó, tomar um susto é o meu coração. Quase. Na mão do Matias. Abraço. Mas como é que já não, abraço, né? Deixa eu mandar um abraço. Manda um abraço pro pessoal lá da Agropecuária Parceria, o Márcio lá, obrigado, recebeu a gente hoje, um abração pra você. Aonde? E lá na Agropecuária Parceria. Tá, beleza. Lá no bairro Refap. Agropecuária Parceria. E também o pessoal da Madeireira Lusa, um abraço pra vocês aí, obrigado pelo carinho da audiência. Parceria. Gigante, Agropecuária Parceria, essa aí, gigante, gostei dessa aí. E o CRB, pra vocês dois, Chapecoense enfrenta, é um jogo difícil. Qual o nível de dificuldade com esse time do CRB hoje à noite? Olha, ele tinha uma dúvida, o Daniel Paulista, na extrema direita, ou era o Labandeira ou o Mike. E ele optou pelo Labandeira, que ele entrou nos dois últimos jogos ali e foi muito melhor do que o Mike, até assistiu os dois últimos jogos e realmente. Mas é um time aí do meio pra frente com o Falcão, o Rômulo, o GG, que ano passado estava no time do Vitória, que subiu pra Série A. O Léo Pereira é um jogador que passou por Grêmio, está lá já há 2 anos aí no aqui no Grêmio, aqui no Sul, não andava com o calção remangado, não. Lá em cima começou a colocar o calção remangadinho lá. Exato. E o Anselmo Ramon, que é o jogador ali, eu tenho um fato aqui, que a única vitória da Chapecoense lá contra o CRB no Rei Pelé foi em 2020, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, 1-0 gol do Anselmo Ramon. Então a Chapecoense tem que cuidar essa questão de lei, do ex e tal. Então é um time do meio pra frente aí que traz perigo. A zaga ali com o Fábio Alemão e o Simon, eu não coloco muita fé. Mas isso a gente vai ver hoje também. Qual a idade do Simon hoje, sabe? 31 anos. Nossa, o Simon começou muito cedo, né? Erechim, né? Ele é natural de Erechim. Jogou em vários clubes, né? Passou aqui por Figueirense, pelo próprio Ipiranga de Erechim, né? Exatamente. Beto. Olha, eu acho que o time do CRB é um time bem encaixado, tá? É um time que tem que ter cuidado, mas porém, com a entrada do Labandeira, que é um jogador que joga mais aberto, ele vai deixar espaço, eles vão perder um pouquinho o meio de campo. Porque o Léo Pereira, como sendo atacante, também não tem esse cacuete de voltar. Ele vai, sim, ele vai tentar recompor, eu acredito, com os dois, mas abre aquela brecha no meio de campo, aonde a Chapecoense tem o setor, eu acredito, mais equilibrado. Pelo menos ele mostrou até agora, com essa formação de 4 jogadores no meio do campo, de repente isso facilite a troca de passes e a construção da jogada com mais velocidade pelo meio da Chapecoense. 8:40, essa é a equipe nota 10. E aí, torcedor, tá confiante? Mande sua mensagem aqui no 3361-3110, na live do Facebook também. Eu tô aqui pra mandar pro ar o seu abraço. É só falar com a gente na live do Face, no YouTube. E aí, como é que tá a sua confiança? 3361-3110, a nova camisa do Verdão. É o assunto agora, que foi lançada hoje à noite, né? Foi guardada as 7 chaves, não tão as 7 chaves, né? Se espalhou um pouquinho antes, né? Que não era esperado. Mas aí, a nova camisa do Verdão, informação, o Matias Brasil, e aí eu quero a opinião do Gladir, do Beto e também do Diego. Por quê? Porque essa camisa é da temporada 24-25. Gostaram da camisa ou não? Olha, minha opinião, gostei sim. É uma camisa simples, aonde que principalmente o intuito é o símbolo do time, né? O escudo do time está cada vez mais. Questão dos patrocínios, ainda eu não vi a camisa com os patrocínios, mas gostei realmente da camisa da Chapecoense. A número 2, que é a branca, também achei muito bonita ela. Marlon, a camisa, ela me agrada porque ela mantém uma simplicidade que remete lá à origem do clube, né? E dos tempos passados, lá da década de 70 e 80, quando as camisas eram mais tradicionais, mudava um pouco, e essa camisa ela traz assim um simbolismo, uma coisa mais retrô mesmo. Como é que se diz hoje em dia? Vintage. mais vintage, né? Então, O Matias conhece o vintage de outro jeito. O diretor. Ele é o cara do linguajar. A língua é diferente. Mas é uma camisa muito bonita, assim. E eu não gosto de mudanças muito drásticas. Ela manteve o verde tradicional, né? E colocou ali aquelas duas listras ali que são temáticas no peito, né? Porque tem alguns desenhos ali, alguma coisa. Gladir? Fale. Ela comemora os 44 anos da Arena Condá, né? Que antigamente é regional de Condá, atual Arena Condá. Tem até um patch ali da Arena Condá na base dela. Show de bola. Remete à Arena Condá. Então é uma camisa que ela traz não só o fato de ser mais uma camisa, mas ela resgata alguns aspectos históricos do próprio clube. Então acho que é uma bela camisa, né? Uma bela variação sem... tirar o contexto histórico do verde, que é a grande marca da Chapecoense. E o Beto, a opinião, já comprou a camisa ou ganhou, não sei, porque é um pidão também pra caramba, mas gostou, Beto, ou não? Gostei, né? E tirem os olhos de vocês de cima da minha camisa, que essa é minha. Vocês querem uma, vão lá e comprem também. Quer dizer, compre o ganho, também, né? Não, é o ganho, né? Peçam também. Não, eu achei uma camisa maravilhosa, sinceramente. Material muito bom. Tá? Tanto é que eu tô com ela no couro. Olha que é muito difícil fazer isso, entendeu? Ser um dos primeiros a comprar a camisa. Eu sempre fui aquele de esperar um pouquinho, mas essa camisa me agradou, né? Aquela imagem que vazou ontem lá me fez eu me despertar para adquirir uma camisa. O que tem aqui na frente que eu tô intrigado? O que que aquele parece um monte de arbusto? O que que é isso aí? Você tem que olhar você, porque eu não tô consigo, conseguindo, né? Ver. Olha, o que que é, Diego? É uma ilusão, a questão da Arena Condá parece o gramado, né? Mas não é uma questão dessa. Olhando de longe, aparenta, mas não é isso. Sinceramente... Eu tô intrigado com essa... O que que tem aí na frente? O que design que é? MB Matias Brasil. É, o Matias não tá conseguindo... Tá grudado? Tem que ver o que que significa essa parte na frente aí, né? A Arena Condá está do lado. Dá pra ver, é muito bonita, né? Mas essa imagem aqui no peito que o Beto tá aí, eu não consegui entender o que é. Né? Mas é bonito, é bonito. O Matias vai tentar verificar o que que significa essa parte aqui. Eu, se comprar uma e colocar, parece a Amazônia, né? No caso, deixa quieto. Vai, Beto, ajuda aí, rápido. Marlon, vamos deixar quieto, não vamos ajudar. É o seguinte, já tem aí a resposta. A camisa número 1 oficial da Chapecoense mantém o seu verde natural e traz em sua estampa frontal duas faixas em grafismo, feitas com a estilização do mapa da cidade de Chapecó. E a pequena do mascote indígena Condá e a sigla do time, Associação Chapecoense de Futebol. Todas sobrepondo uma à outra, é uma coisa em cima da outra, formando uma marca d'água com o desenho do estádio. O novo uniforme ainda carrega um patch, que eu falei há pouco, né? Especial na barra, certo, do modelo, que traz a imagem da Arena Condá um pouco mais clara. Então é um pouco da cidade de Chapecó, da Arena Condá e o índio guerreiro também ali, tudo junto. Tá certo, ficou um pouco confuso aqui pra mim, mas ficou bonito. Tá bom, agora entendemos. Existe uma explicação pra isso e tudo que é feito com a base do artista, né? Que criou isso, é o que vale, né, Gladir? Acho que é muito importante também a gente colocar pro torcedor pra entender, né? É, ainda bem que tem uma explicação, né? Porque eu não ia entender, não. É, mas tá bonito. Tá bonito. O visual tá bonito. E com os patrocínios, eu prefiro com o patrocínio, né? Mas gosto é gosto. Vai ficar ainda mais bonito, pode ter certeza. Faltando 15 minutos para as 9 da noite. Mais uma mensagem, Beto. Recebeu mais uma mensagem. Sem microfone, não dá para saber, né, Beto? Estão me informando agora que a camisa 4G vai chegar só no final do ano. Tá certo. Então vamos comprar só no final do ano, Diegão. Tô vendo aí. Tamo junto. Deixa quieto. Fica de boa. Foi pra você isso, né? Não, foi pro Diego. Porque daí eu já daria a resposta que domingo, que pena eu poder presentear, né? Mas que barbaridade. Boa noite, moçada. Por favor, anuncia pra mim. Perdi todos os meus documentos hoje à tarde no centro. Amélio Santin, gratifica-se quem devolver, tá, gente? Quem encontrou aí os documentos, né, do Amélio Santin, por favor, entre em contato com o Amélio aí no 98400-8712. Tá? Ou quem conheceu o Amélio Santin aí, por favor, entre em contato com a gente, se você é 3361-3110, vamos fazer esse meio campo aí pra ajudar o Amélio, e ele gratifica ainda, né, se alguém encontrou a carteira, perder documento hoje em dia. Ô, Amélio, onde é que tu foi extraviar esses documentos, Amélio? É, brincadeira. Ai, Amélio. Se fosse o Matias, amigo, Amélio, a gente já sabia. Tu conhece o Amélio? Conheço, claro que conheço, meu se amigo. Se fosse Amélio, o Matias que perdesse os documentos, eu sabia onde é que era, né? É. A gente sabia. Acho que é ali mesmo. Não, é ali, Matias. O Matias, vai lá e recupera o. Um abraço pro Márcio. O documento Guarda. Não pode. Márcio Guarda, o Cleiton, o pessoal que tá acompanhando a gente lá no Taquara, São Ambiente. Abraço, ele já se entrega. Ele já se entrega e ele já vai, né, cara? Troque o óleo do seu carro com qualidade que ele merece. Mecânica Chapecó Auto Ar, 3026-6706. Foca em mim, Arthur. Foca em mim, Arthur. Ele tá focando aqui em Quem mim. Quem tem amigo tem tudo. E ele se entregou, galera. Ele se entregou, ele conseguiu se encontrar, se entregar. Ô, foca em mim! Pelo amor de Deus, esquece isso aí. Ó, eu tô vendo eu aqui, eu não acredito que ele se entregou. E é claro, o Gráfica Expresso na 7 de setembro, no centro de Chapecó. O telefone é 984-329588. Gráfica Expresso, sua impressão é única, a nossa também. O grande poeta, pajador do Rio Grande do Sul, além, saudoso Jaime Caetano Brau, diria... Opa, opa! Tenho visto coisa feia, tenho visto judiaria. Que maravilha, rapaz. Senhor? Farmácia do Trabalhador, você encontra sempre o isotônico Forte Vigor. A Farmácia do Trabalhador são 8 lojas aqui em Chapecó. 4 no centro e 2 no EFAP. O Matias tem informação. Chapecoense no aquecimento. Nesse momento, você que está na live do Facebook e do YouTube consegue ver aí o Verdão já... com o seu uniforme de aquecimento temporada aí 2024-25, novo uniforme de aquecimento também, realizando o seu preparo e pro início da partida logo mais às 21h30. Já está na live do Facebook, do YouTube, lindas imagens. Alô, pessoal do Na Rede, aquele abraço, vocês são demais, uma parceria incrível sempre com a equipe Nota 10. Show de prêmios no intervalo interativo, vai ter o sorteio de um ingresso da primeira feijoada da Arena Bendito Sunset. Falei bonito, né? Falou dia bem. 25 de maio, sábado ao meio-dia, muito rock, muito pagode, caipirinha livre, é free pra você e, é claro, muito beach tênis. Ô, Gladir, você consegue repetir aquela... Jaime Caetano Brau. É um pedacinho, dos poemas mais famosos, né, que é falava sobre uma briga, né, o buchicho. Ele dizia lá, né, tenho visto coisa feia, tenho visto judiaria. E olhando pro Matias, eu vi que a vida é uma judiaria. Buxil Tratores Case, promoção consórcio premiado Case. A cada cota comprada, você ganha o número da sorte. É brincadeira. É muito hater, cara. E você concorre a 6 tratores Farmal 80. O que que é, Matias? É muito hater, é ataque desnecessário, velho. É verdade, não precisa, né, Matias? Não precisa. Matias, a gente só brinca com quem gosta. Eu ia falar, a gente só brinca com quem gosta. Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Sempre tem. Buxil Tratores, a força que move o agronegócio. Ferros Bartolomei, tudo em ferragem cortada, dobrada para sua obra, você encontra na Ferros Bartolomei, a equipe comandada pelo Paulo Bartolomei. Ó, seguinte, ó, fez o seu pedido, o pedido é entregue, pode confiar na Ferros Bartolomei. Terraplanagem, aquela pavimentação asfáltica sempre com a Plana Terra, credibilidade e pontualidade é com a Plana, Plana Terra. Diegão, quer falar alguma coisa? Me olhou aí ou não? A pergunta para você agora, Diego, é o seguinte. Tranquilo. É, o banco da Chapecoense, que foi, né, falado durante a semana, que o banco deixa a desejar. Até quando? Até onde você concorda com isso? E a Chapecoense tem como mudar uma partida partindo do seu banco ou não? Olha, o que a gente falou aqui é porque você tem uma qualidade do Giovanni Augusto. E aí você tem também o Tomás Bedinelli, que vem fazendo 3 jogos muito bem. O Tomás Bedinelli, a gente sempre esperava mais desse jogador e realmente ele tá fazendo isso. E aí quando você tira o Giovanni Augusto, Tomás Bedinelli e o Mário Sérgio com o Perotti machucado, a Chapecoense perdeu muito sua força ofensiva. Isso foram nos 2 últimos jogos, diante do Guarani, que a gente não teve aquela peça de velocidade, tínhamos o Maílton no banco de reservas, mas não foi utilizado. E no jogo em casa, com o Walterson e o Rômulo, a gente não conseguiu fazer com que quebrasse essas linhas e ficou presa fácil para o time do América. Olhando hoje, a gente tem que ver muito como está o Tylon, o Ronaldo Mendes, o próprio Regis. Mas eu vejo que hoje o banco de reservas pode-se sim quebrar esse paradigma da Chapecoense. Lógico, esses jogadores vão ter que entrar, vão ter que demonstrar também algo, né, que para estar no time da Chapecoense, mas eu vejo hoje muito mais peças à altura para o Humberto Loser poder trocar do que no jogo passado. E o Beto que sempre fala sobre isso, Betão. O banco da Chapecoense hoje dá para mudar uma partida, se precisar? Qual é a tua preocupação sobre isso, Beto? Olha, quando se fala em banco de reserva, você sempre... Quando você monta um time, dependendo da tua pretensão, tu tens que ter o jogador, sempre imaginar, o titular e ter alguém à altura para entrar, para não perder o ritmo. Foi o que aconteceu no jogo passado. A Chapecoense, com a saída dos dois jogadores principais do meio de campo e o atacante, o Mário Sérgio, a Chapecoense não teve jogadores à altura na posição. Estou falando na posição. Para dar sequência àquilo que veio fazendo no primeiro tempo, que fez o primeiro tempo. Então, hoje, o Regis, ainda, para mim, é um jogador que eu não consigo avaliar ele, porque há muito tempo ele saiu de Chapecó, há muito tempo também eu não vejo ele jogar. E também eu acredito que ele tenha colocado ele no banco de reserva, também para dar uma oportunidade para ele poder utilizar ele no meio de campo, ou talvez até na ala esquerda, como não tem o lateral reserva, que é o Kelvin, que está entregue ao departamento médico também. Já vão passar limpo o DM. Tá, então talvez tenha utilizado. Mas o Regis nós o conhecemos porque ele fez um belo gol contra o Avaí, né? Numa final do campeonato. Ficou marcado por isso. Ficou marcado. É igual o Zezé, só tem o Amor e o Chito de Choró, tem evidências. É evidência. Mas é um jogador que arrisca. Tem que fazer muito mais, né? Ele foi pra fora, ele pegou uma certa experiência. Então eu tenho uma confiança nele. Ronaldo, é difícil você falar, porque é um jogador que volta de lesão, tá? Rodado também? Sim, é rodado. E o Taylor, pela vontade dele, de repente, de mostrar alguma coisa, mas também é difícil você avaliar ele, porque não jogou. Então você fica, nós também ficamos de mão amarrada para fazer uma avaliação. Ah, falar do Rômulo, ele não entrou bem no jogo passado, mas entrou lá na frente, não jogou na dele. E mais um detalhe, o meio de campo da Chapecoense, após a saída desses dois jogadores, a Chapecoense não teve mais meio de campo. Então fica difícil você avaliar o jogador que entra na frente se ele não recebe a bola para poder fazer a conclusão, a finalização, que é a função dele. Alto Bem Santa Catarina Oeste, 70 mil placas protegidas, 30 mil colaboradores. Alô, caminhoneiro, seu caminhão com a maior cooperativa de proteção mutual do Brasil. É Alto Bem Santa Catarina Oeste, 999-22-0249. Siga no Instagram. Mepar, tudo para móveis, esquadrias e mecânica. A loja mais completa da região. Mepar, uma parceria de peso. E Select Capilar, a saúde do seu cabelo. 3026-5712, Select Capilar. Matias, nesse momento na live estava aí já o CRB em aquecimento, né? Já estava mostrando aí o CRB também fazendo aquecimento. Quem está no DM na Chapecoense, Matias? À disposição. Os desfalques por parte do DM, do departamento médico. À disposição do médico, né? Ah, com certeza, né? O Perotti segue ao departamento médico, entregue a previsão de mais 15 dias para poder retornar aos treinamentos. O Kelvin, lateral esquerdo, ele teve diagnosticado um edema na região da coxa direita, uma pancada na coxa direita, devido a isso, está sentindo muito, não viajou. E o zagueiro Jonathan, tu me questionou essa semana, Diego, sobre a questão do Jonathan, ele teve diagnosticado um quadro de conjuntivite viral, por isso não foi relacionado para a partida. Tá com o zóio vermelho, não pode, esse aí tem que ficar, conjuntivite tem que ficar, não dá, tem que esperar, não tem como. É um bom isso. Zagueiro ou não? Olha, a gente não viu ele ainda em atividade aqui na Chapecoense, estava no banco de reservas lá do Água Santa. Ano passado ele fez dupla de zaga com o Abraão no ABC. Documentação do seu veículo, emplacamentos, transferências, aquisição de placa preta é sempre com o Despachante Verdão. Despachante Verdão, seu documento sai na hora. E milhões de pessoas fazem parte desse movimento. Fazer uma escolha financeira é decidir crescer juntos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E Projeto Entulho Bom, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da indústria de construção civil aqui em Chapecó. É iniciativa do Grupo Cetric, sempre preservando o meio ambiente. Deixa eu pedir um pouquinho pra vocês aí sobre o trabalho do Humberto Loser. Quero pedir pra você, Diego, porque a opinião do Beto, eu já sei o que ele pensa do Humberto Loser. Olha, do elenco que ele recebeu aí, faltando 4 rodadas pra terminar o Campeonato Catarinense pra agora, ele teve aí mais 8 novas contratações. Dessas, 4 foram titulares, agora tirando o JP Galvão, que volta o Marcelinho, então nós temos 3 novos jogadores que fizeram a diferença. Mas a parte melhor ainda que ele viu, que ele detectou, foi a parte física da Chapecoense, onde que a gente acompanhou essa intertemporada aí, que ele trabalhou muito. Mas até aqui, É positivo o trabalho do Humberto Loser. A única e verdadeira fábrica de joias é Gasfajol. Joias e relógios você encontra na Gasfajol. Presenteie com qualidade. Passe lá na Gasfajol e faça seus óculos com quem entende. Veja o mundo de maneira única. Tecnologia Zeiss é com as óticas Gasparetto. Nunca perca o foco. O lance do jogo sempre para óticas Gasparetto. Matias, as últimas informações na pré-jornada. Aí o X dessa partida são 6 jogos entre Chapecoense e CRB. 3 vitórias do Verdão. Nenhum empate, 3 vitórias do CRB. É tira-teima na noite de hoje. Terminou, hein? Terminou. Novo Horizontino tomou mais um em casa. Ceará 3, Novo Horizontino 0. O último gol foi do Mugni aos 42 do segundo tempo. O Ceará aí subindo na tabela, vencendo fora de casa na quarta rodada. Vamos achar aqui o Ceará. O Ceará agora, nesse momento, é o nono colocado, rapaz. Nono colocado com 5 pontos. E o Novo Horizontino, que vinha bem, caiu para a 7ª colocação. E olha como esse campeonato ele é de alternâncias, né? Na segunda-feira à noite, o Ceará pariu uma bigorna incandescente para empatar com esse CRB, que a Chapecoense vai jogar daqui a pouco, dentro de casa, lá no Presidente Vargas. E agora saiu de casa para ganhar fora, né? Então o campeonato é de muitas alternativas, né? Pariu uma bigorna incandescente. Me ajuda, defina isso para mim. Por favor, eu preciso saber o que é parir uma bigorna incandescente. Eu tô bem assustado agora aqui. É algo bem difícil, né? Eu acho que o resumo é que é bem difícil. Eu me assustei. Dar à luz a uma bigorna incandescente deve ser algo bem difícil, né? Dia das Mães, Calçados Novo Hamburgo. Amor e presente nunca são demais, só acontece aqui. Calçados Novo Hamburgo, em 10 vezes, sem juros nos cartões. Presenteie sua mamãe na Calçados, ninguém vende mais barato. E em Chapecó você conta com o melhor imposto de combustíveis. Rede Bauer Postos, atendimento 24 horas. Rede Bauer Postos, abasteça sua jornada com confiança. Eu tenho um dado aqui do CRB desse ano. Ele mandou, já é mandante 14 vezes no Rei Pelé, foram 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas apenas. O maior público foi 6/4/2024 na Copa do Nordeste, foi 17.263, mas a média é de 8 mil pessoas. Legal, o Diego tem dado, o Beto tem dado alguma coisa, tem algum dado ou não, Beto? Tenho dado, muita dor de cabeça para as pessoas. Eu imagino, inclusive para o nosso coordenador, que está nos ouvindo aqui, rapaz. Vai perder o ré do cabelo. Tá certo. E hoje ele vai ver o pau que aí foi. Sexta-feira é assim, 9 horas em ponto, Oral Unique, a clínica mais indicada de Chapecó e região, 3328-8080, sorriso renovado, na melhor, agora o texto tá certinho aqui, 3328-8080, Oral Unique, viva de frente. E Autoescola Chavante é referência quando o assunto é CNH. Onde fica a Chavante? No bairro EFAP. Seja um baita de um motorista. Lá ter a CNH não é difícil. Lá você aprende de verdade. Autoescola é Chavante. Eu tenho que terminar aqui, mas é claro, convidando vocês para participar aqui do nosso show de prêmios mais uma vez, tá? No intervalo interativo vai ter o ingresso aí para a primeira feijoada Arena Bendito Sunset e é claro o nosso show de prêmios que você sempre é o nosso convidado especial, mesa geleira da Gravar Artes, rodízio de pizza da Fornodoro, o copo térmico da Mega Cell Shop, um belíssimo copo térmico e uma camisa do Verdão, oferecimento da Inviolável. Foi uma baita pré-jornada, 9 horas de uma sexta-feira, eu vou passar a bola para ele, Gladira Zambuja, que já tá focado, já tá se preparando, o homem que não vai parir uma bigorna incandescente, porque vamos torcer para o Verdão nessa noite. Verdão, vai pra cima! Está no ar também, a partir de agora, a grande jornada esportiva. O verdadeiro futebol emoção. Equipe Nota 10. Atenção emissoras que formam a grande rede Condá de Esportes. Em 5 segundos, tem a jornada esportiva com a equipe Nota 10. Está aberto o microfone da Condá FM 98,9 com a equipe Nota 10 do rádio, canal do Som Emoção do Futebol no Grande Oeste de Santa Catarina. A partir de agora, com as emoções da Chapecoense em campo em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O que que uma instituição que leva o futebol e o nome de uma cidade pode querer mais que aconteça no dia em que ela está de aniversário, completando 51 anos de existência? Ora, meus amigos, não poderia querer nada mais do que estar em campo, estar jogando, estar representando a cidade, a região, estar representando as pessoas que historicamente, lá 51 anos atrás, resolveram montar um time de futebol. E esse time foi trazendo abnegados, foi trazendo simpatizantes, foi revelando atletas, foi desafiando a lógica e foi se posicionando primeiro no cenário local, depois regional. De repente, houve um grito para o estado de Santa Catarina que aqui em Chapecó havia sim um forte representante para tornar o futebol catarinense ainda mais forte. E a Chapecoense começou as suas conquistas e começou a mostrar que sim, o futebol estino tinha um grande representante e tem até hoje nesses 51 anos de existência. 51 anos! Parabéns, Associação Chapecoense de Futebol. Eu fico aqui imaginando, lá 51 anos atrás, aqueles homens que um dia sentaram numa roda de conversa, que trocaram ideias e falaram entre si dizendo: por que não fazer um time de futebol? Por que não fazer um clube? E destas perguntas vieram as respostas que tornaram a Chapecoense uma grande realidade. Salve o Verdão do Oeste de Santa Catarina! Salve o futebol campeão da Chapecoense! Salve o futebol que representa na magnitude esse grande clube conhecido por todo o planeta. E hoje ele vai festejar no lugar onde ele foi feito para acontecer, onde ele foi feito para ser o que é: na grama, no futebol, na disputa, para dizer que não está perfeito, uma pena que é longe de Chapecó, mas é por isso que nós temos a equipe Nota 10, para aproximar você, torcedor, desta paixão que está lá, a milhares de quilômetros, lá no Nordeste brasileiro. Não faz mal, nós vamos vibrar, nós vamos nos emocionar, e que seja uma noite de vibração e emoção, principalmente com mais uma vitória, para manter a Chapecoense dentro desta caminhada até aqui invicta no Campeonato Brasileiro da Série B. Entra no ar o futebol da Condá com a equipe Nota 10 do rádio para CRB e Chapecoense, diretamente do estádio Rei Pelé em Maceió, Alagoas. Quarta rodada Campeonato Brasileiro da Série B, com os comentários de Beto Bendito e Diego Grando. Reportagens de Matias Brasil, no plantão Marlon Luiz. Mesa de áudio Central Técnica Arthur Emanuel. A coordenação da equipe Nota 10 é de Cleiton César. Em nome desses profissionais e dos patrocinadores que fazem da Condá, com a equipe Nota 10, o som emoção do futebol pelo Grande Oeste de Santa Catarina, Gladir Azambuja agradece muito pela sua sintonia. Bom espetáculo e muito boa noite, público esportivo, equipe Nota 10. Futebol é paixão, equipe Nota 10. São 9:05, jogo marcado para as 9:30, noite de sexta-feira, e você curtindo as emoções do futebol. Dia das Mães Calçados Novo Hamburgo, amor e presentes nunca são demais. Bota feminina várias marcas com super descontos a partir de R$ 149,99. Chinelo inverno a partir de R$ 29,99. Crediário fácil 60 dias para pagar ou 10 vezes sem juros nos cartões. Dia das Mães é aqui, Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Terraplanagem e pavimentação asfáltica é com a Planaterra. Credibilidade e pontualidade é com a Planaterra. Drible o preconceito, marque um golaço no difícil jogo da vida. Devolva a esperança a quem deseja viver. Seja um doador de órgãos. E vamos agora às informações, destaques, opinião, escalações, arbitragem, tudo isso e muito mais na ficha técnica do jogo. Começando com o destaque da Associação Chapecoense de Futebol, aniversariante dessa noite de futebol aqui na Condá, com a equipe Nota 10. Alô, Matias Brasil! Muito boa noite pra você, Gladir Azambuja. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva aqui na Condá FM com a equipe Nota 10, completando 51 anos de história com o novo uniforme lançado na noite de hoje. O destaque da Chapecoense fica por conta de Tylon, Regis e também de Ronaldo Mendes, jogadores relacionados pela primeira vez na temporada de 2024 com a camisa do Verdão. Rodízio de pizzas com acompanhamentos é na Forno d'Oro Pizzaria, a melhor de Chapecó, a número 1 em Forna Lenha, depois do jogão, todos para Forno d'Oro. Na Barão do Rio Branco, em meio-dia, sempre tem o almoço na Forno d'Oro. É pra lá que eu vou. Projeto Entulho Bom, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da indústria de construção civil de Chapecó. É iniciativa do Grupo Cetric, sempre preservando o meio ambiente. E o destaque do adversário, o Clube de Regatas Brasil, o CRB, Matias. Buscando resultado positivo dentro dos seus mandos, em casa o CRB não tem desfalques para a partida. Time completo por parte de Daniel Paulista. Sua caminhonete está precisando de capota, engate, reboque, bagageiro de teto e muito mais? Precisando, vá direto até a Pointer Acessórios em Chapecó. O telefone é o 3329-1020. Documentação de veículos, emplacamentos, transferências, aquisição de placa preta com despachante Verdão. No despachante Verdão, seu documento sai na hora. E vamos agora à primeira passada na central de informações, no quarto andar, no Grupo Condá de Comunicação, estúdios da Rádio Condá, onde está Marlon Luiz, para trazer então os destaques, números e outras situações e informações. Brasileirão Série B, chegamos à quarta rodada, Marlon. É isso aí, Gladir. Quarta rodada começou ontem com o América vencendo Vila Nova de virada por 3-1. Hoje à noite, o Novo Horizontino acabou de perder para o Ceará em casa por 3-0. Ainda hoje tem Goiás e Ituano. Amanhã, Guarani enfrentando o Botafogo. O Operário vai pegar a Ponte Preta. O Amazonas recebe o Santos. O Sport enfrenta o Brusque. Amanhã também tem Avaí e Coritiba. No domingo, fecha a rodada com o Mirassol enfrentando o Paysandu. O líder da competição, o Santos, 9 pontos. O Sport é o segundo também com 9 pontos, mas tem saldo a menos que o Santos. O América agora é o terceiro com 8 pontos. O Goiás é o quarto com 7. Chapecoense está na quinta colocação com 7 pontos. Lá embaixo, o Avaí, 17º colocado com 1 ponto. O Amazonas, 18º também com 1 ponto. E ainda não pontuaram o Ituano, o penúltimo, e o Guarani, o lanterninha da competição. Jeep Gambato Chapecó, faça um test drive na Commander, na Compass ou na Renegade. Não perca tempo, Jeep Gambato Chapecó, no trânsito, escolha a vida. No Super Royal do Presidente Médici Universitário, você encontra tudo em qualidade e melhores preços. E não esqueça de terça a quarta, o maior e melhor feirão de frutas e verduras é no Supermercados Royal. Vamos ao primeiro destaque do segmento de opinião da jornada. Os comentaristas já apostos, começando com o Diego Grando, para trazer o destaque, o seu primeiro apontamento, primeira previsão para o jogão de bola das 9:30. Tem CRB e Chapecoense. Fala, Diego. Muito boa noite, Gladir Azambuja. Boa noite a todos ligados na jornada esportiva. Chapecoense que repete o mesmo time que iniciou a partida diante do América. Marcelinho, na minha visão, é o destaque que agarrou a oportunidade dada com a expulsão do JP Galvão. Telhas com qualidade, a ASM dá uma segurança e conforto que o seu telhado precisa. ASM Telhas, segurança, conforto e durabilidade. Auto Bem Santa Catarina Oeste, seu caminhão com a maior cooperativa de proteção do Brasil. Proteção para caminhoneiros que prezam pela tranquilidade. Auto Bem Santa Catarina Oeste, especializada em proteger veículos pesados. Ainda no segmento de opinião da jornada, Beto Bendito, noite de festa pelo aniversário da Chape, mas com uma missão dura pela frente, que é enfrentar o CRB, hein, Beto? Verdade, uma missão muito difícil, Gladir, da Chapecoense, mas a Chapecoense começou muito bem a temporada. Esperamos que ela continue nessa pegada, continue com o entrosamento e o equilíbrio, que é o principal, que consiga manter o equilíbrio do início ao fim, que ela possa fazer um grande jogo para, quem sabe, dar uma vitória a essa torcida maravilhosa no dia do aniversário da Chapecoense. Você procura alívio imediato, então, pomada Forte Vigor Premium, fórmula concentrada da Farmácia do Trabalhador. Pomada Forte Vigor é na Farmácia do Trabalhador. Relaxante corporal, chega de ficar sofrendo com dores. Pomada Forte Vigor, procure em uma das farmácias do Trabalhador. Tem brilho, tem qualidade, tem GG Pinturas, experiência nos serviços prédios de Chapecó, tem o charme do trabalho da GG Pinturas. Matias Brasil, um ambiente do Rei Pelé, o estádio inaugurado lá em 1970, no dia 25 de outubro, que já teve capacidade para 45 mil pessoas, hoje tem a metade dessa capacidade. E o que você observa nesses instantes de pré-jogo entre CRB e Chapecoense, hein, Matias? 27 graus a temperatura em Maceió, os torcedores vão chegando lentamente no Rei Pelé, expectativa de 5 mil torcedores, ambas as equipes já encerraram seu aquecimento nesse momento, você que tá na live do Facebook e do YouTube consegue acompanhar isso também. Pessoal aí se preparando para a partida, logo mais a bola rola no Rei Pelé e você conta tudo no detalhe. Mepar, tudo para móveis, esquadrias e mecânica, a loja mais completa da região. Mepar, uma parceria de peso. Sempre grandes ofertas na Favareto Materiais de Construção. Massa corrida PVA, Atenas, 25 quilos por R$ 38,50. Textura Atenas, 25 quilos por R$ 69,90. Painel de LED 18 watts por R$ 15,99. Favareto Materiais de Construção, confiança e qualidade que você pode confiar. E vamos agora, vamos confirmar os times, as escalações, aqueles que vão fazer a bola rolar no gramado do Rei Pelé. Começamos com a escalação, a confirmação de time da aniversariante da noite, a Associação Chapecoense de Futebol. O Furacão do Oeste do estado de Santa Catarina, completando 51 anos na noite de hoje. Chapecoense entra em campo com Matheus Cavicchioli no gol com a camisa de número 26. Lateral direito é Marcelinho, tem a 79. Dupla de zaga de Eduardo Doma com a 3 e Bruno Leonardo com a 33. Lateral esquerdo é Mancha, leva 6 às costas. Foguinho tem a 35, ao capitão. 99 para Rafael Carvalheira. 30 para Thomas Bedinelli e 10 para Giovanni Augusto fechando o meio campo. 7 para Marcinho, 89 para o Mário Sérgio. Este é o 11 de Humberto Louser. A única e verdadeira fábrica de joias é a Gasfajol. Joias e relógios você encontra na Gasfajol. Presenteie com qualidade, passe na Gasfajol. Faça seus óculos com quem entende de óculos. Veja o mundo de maneira única. Tecnologias AIS é com Óticas Gasparetto. Não perca o foco, o lance do jogo sempre para Óticas Gasparetto. E no banco de reservas da Chapecoense, hein, Matias? A suplência do Verdão, goleiro Gabriel Gasparotto tem a 1, zagueiro Abraão tem a 28, Maílton Extrema tem a 89, Bruno Vinícius, volante, tem a 22, lateral direito JP Galvão tem a 57, volante Tarik tem a 31, Marlone, volante, tem a 8, Ronaldo Mendes tem a 17, a 1,6, Regis, atacante de beirada, tem a 27, Tylon, atacante de beirada, tem a 38 e Rômulo, centroavante, tem a 11. Select Capilar, clínica premium, referência em transplante capilar e terapias capilares em Chapecó e região. Agende avaliação no 3026-5712. Select Capilar, a saúde do seu cabelo. Tudo em estofados sob medida você encontra na Gemil Estofados. Faça orçamento sem compromisso com o Matheus pelo telefone 3323-2364. De volta à central de informações, Marlon Luiz e os números da Chapecoense no Brasileirão Série B 2024. Nesse momento, a quinta colocada, 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, ainda não perdeu na competição. Marcou 6 vezes e tomou 3 gols, saldo de 3,77%. De aproveitamento. Em Chapecó você conta com o melhor em postos de combustíveis. Rede Bauer Postos, qualidade do combustível Shell. O Bauer Postos do centro atende 24 horas. Você encontra mais que combustível, tem loja de conveniência completa. Rede Bauer Postos, abasteça sua jornada com confiança. Inviolável, segurança 24 horas, mantenha seu patrimônio seguro. Inviolável é segurança garantida. E agora, a escalação do Galo da Praia. O Clube de Regatas Brasil CRB. Os donos da casa, o CRB entra em campo com Matheus Albino no gol com a 12. Hereda tem a 32, Fábio Alemão tem a 3. 4 para Simon, 13 para William Formiga. Falcão tem a 98, Rômulo tem a 17, GG tem a 8, Labandeira tem a 30, Léo Pereira tem a 38, centroavante, velho conhecido da Chapecoense, Anselmo Ramon tem a 9, é o capitão. Este é o 11 de Daniel Paulista. Milhões de pessoas fazem parte desse movimento. Faça uma escolha financeira, é decidir e crescer juntos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. As soluções que você procura para a comunicação visual da sua empresa, você encontra na Gráfica Expresso. Na 7 de setembro, centro de Chapecó, o telefone é o 984-329588. Gráfico Expresso, sua impressão é única, a nossa também. E no banco de reservas do CRB, hein, Matias? Suplência, Vitor Caetano tem a 1, Matheus Ribeiro, ex-Chapecoense tem a 2, Lucas Caliel tem a 5, Caio César tem a 6, Mike tem a 7, Raí tem a 16, Fábio Henrique tem a 23, Gustavo Henrique tem a 26, João Pedro tem a 33, Darlisson tem a 34, João Neto tem a 35 e Bruno Dentinho tem a 37. Não deixe escapar esta oportunidade. Troque o óleo do seu carro com a qualidade que ele merece na Chapecó Auto Ar. A partir de R$ 150,00, garantimos uma troca completa com óleos minerais sintéticos ou semissintéticos das melhores marcas, acompanhado do filtro de óleo. Mas corra, essa promoção incrível é válida somente até hoje. Então, quem tinha promoção tinha, quem não tinha, vai lá na Chapecó de qualquer maneira, porque tem outras promoções para você aproveitar. Visite na Rua Venezuela 136, bairro Líder Chapecó, ou ligue para 3026-6706 ou 991-170066 e agende o seu serviço agora mesmo com a Chapecó Auto Ar. Promoção Consórcio Premiado Case. A cada cota comprada, você ganha o número da sorte e concorre a 6 tratores Farmal 80. Quanto mais cotas você comprar, mais chances tem de ganhar. Bugio Tratores, a força que move o agronegócio. Central de Informações. Informações, Marlon Luiz e os números do CRB. Esses textos às vezes complicam a gente, né? A 15ª colocação, o CRB, aí tem 2 jogos, 2 pontos, 3 jogos, ainda não venceu na competição. 2 empates e 1 derrota, marcou 3 gols e tomou 4, tem um saldo de -1, 22% de aproveitamento do CRB. Tudo em ferragem cortada, dobrada para a sua obra, você encontra na Ferros Bartolomei. Na equipe comandada pelo Paulo Bartolomei, você pode confiar. Pedido feito é pedido entregue com pontualidade. Ligue no 3323-0133. Ora Unique, a clínica mais indicada de Chapecó e região. Comece 2024 com um sorriso super renovado na melhor e ainda com condições super especiais. Agende sua avaliação no 3328-8080. Ora Unique, viva de frente! E agora os responsáveis pela lei no gramado. Trio de arbitragem e o VAR. Na informação do Matias Brasil. O dono do apito é Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro, auxiliado por Fernanda Nandreia Gomes Antunes, de Minas Gerais. Ela é FIFA. E por Rafael Carlos de Almeida Tavares, dos Reis, do Rio de Janeiro. O árbitro de vídeo é Rodrigo Carvalhães de Miranda, do Rio. A verdadeira qualidade de vida está nos detalhes. Edifícios planejados para criar ambientes que inspirem conforto, felicidade e bem-estar. B&M Incorporações, construindo relações. Vem saber mais no 49 999 89 21 11. O seu IPTU transforma a nossa cidade. Com a contribuição, Chapecó pensa grande e não para de investir em grandes obras. Pague à vista até 20 de maio e ganhe 5% de desconto ou parcele em até 9 vezes. IPTU 2024, Prefeitura de Chapecó. Está no ar o Futebol da Condá com uma equipe nota 10. Passamos a ficha técnica, todas as principais informações relativas ao jogo que começa daqui a pouco. São 9:20, 9:20, jogo marcado para as 9:30. Eu estou liberando a reportagem, os comentaristas e a equipe para ampla movimentação nesses minutos que antecedem o jogo. Começar aqui pelos comentaristas, que agora podem falar mais com mais tempo a respeito deste jogão de bola. Chapecoense em busca, pelo menos, de manter a invencibilidade. Um ponto lá em Maceió, é bom ou não é? Olha, coisa que não aconteceu nesse confronto, como o Matias Brasil trouxe anteriormente, são 6 jogos, 3 vitórias para cada lado, nenhum empate até aqui. Mas eu vou destacar um pouco também a arbitragem aí do Bruno Mota, 35 anos, apitou 7 vezes esse ano, é dessa nova geração de árbitros aí, e o VAR também, o Rodrigo Carvalhães de Miranda, é um árbitro experiente, 41 anos, desde 2016 que ele apita. Então, na questão do VAR, que a gente cobra muito, é um árbitro experiente hoje. Olha, vai ser um jogo, na minha opinião, vai ser um jogo muito complicado para a Chapecoense, porque o CRB, ele tem a obrigação de vencer. Então, o time é um time bem ajustado, é um time compacto, como eu já falei antes, e a Chapecoense pode, de repente, tomar proveito dessa situação se a Chapecoense conseguir, pelo menos no primeiro tempo, segurar o resultado. Se não conseguir fazer o gol, mas pelo menos segurar o resultado. Caso isso venha a acontecer, com certeza, no segundo tempo, o CRB vai partir para cima da Chapecoense, podendo, assim, deixar espaço para o contra-ataque da Chapecoense. Dia das Mães, calçados Novo Hamburgo, amor, presentes nunca são demais. Bota feminina, várias marcas com super descontos a partir de R$149,99. Dia das Mães, é aqui, é calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Terraplanagem, pavimentação asfáltica e com a Plana Terra. Credibilidade e pontualidade é com a Plana Terra. Rodízio de pizzas com acompanhamentos é na Fornodoro Pizzaria, a melhor de Chapecó, a número 1 em forno a lenha. Depois do jogão, todos pra Fornodoro, na Barão do Rio Branco. Ao meio-dia tem almoço na Fornodoro. Fornodoro, é pra lá que eu vou. Qual é a situação dos times? Já se preparam pra ir a campo aí, Matias? Inicia o cerimonial, Gladira Zambuja. As equipes vão se perfilar no gramado. Detalhe pro novo uniforme da Chapecoense, temporada 24-25, uniforme que foi lançado na noite de hoje. Todo ele verde, com os detalhes em branco. O tradicional furacão do oeste do estado de Santa Catarina. Meias, calções e camisas verdes. Por parte do CRB, o time da casa, o seu uniforme tradicional também. Camisa branca, com os detalhes em vermelho, calções vermelhos, meias brancas. E um detalhe para ambos os uniformes, Gladir, porque eles têm aquelas faixas na altura do peito. Ambos têm a mesma medida de faixa, entendeu, Gladir? Que diferencia a cor? Chapecoense de verde, CRB de vermelho. A Chapecoense está no gramado do Rei Pelé, de Cavicchioli, Marcelinho, Doma, Bruno, Leonardo e Mancha. Foguinho, Carvalheira, Giovanni Augusto e Tomás Bedinelli, Marcinho e Mário Sérgio, os comandados de Humberto Louser, no gramado. E vai começar o cerimonial, hein, Matias? Vai começar o cerimonial, a execução dos hinos, jogadores perfilados, a bola vai rolar, os jogadores já entraram ali com as crianças, o pessoal que vai acompanhar essa cerimônia bacana, o torcedor se faz presente também no estádio Rei Pelé. E aquela faixa, né, Gladir? O time do CRB entrou com aquela faixa lá, ajude o Rio Grande do Sul. Pro pessoal que quer fazer a doação aí, uma faixa ali em homenagem aos nossos irmãos gaúchos, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que tá passando por esse momento delicado aí, ajude o Rio Grande do Sul. E eu vejo no fundo lá que há torcedores chegando ainda, Matias. Torcedor não está em grande número, pelo jeito resolveu chegar na hora do jogo, hein? É, lá no Rei Pelé também funciona assim, como na Arena Condá, os torcedores deixam para os últimos minutos. Expectativa é de 5 mil torcedores para a partida de hoje no estádio Rei Pelé. Projeto Entulho Bom, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da indústria da construção civil de Chapecó. É iniciativa do Grupo Cetric. Sempre preservando o meio ambiente. Sua caminhonete está precisando de capota, engate, reboque, bagageiro de teto e muito mais? Precisando, vá direto até a Pointer Acessórios em Chapecó. O telefone é o 3329-1020. Nós estamos acostumados com o uniforme 23, né, do ano de 2023, onde o goleiro da Chapecoense está todo trajado ou de cinza ou de preto, que foi uma camisa que foi destaque no ano passado. Esse ano, no novo uniforme da Chapecoense, Matheus Cavicchioli todo de amarelo com os detalhes em verde. Jogadores estão perfilados do gramado, já já vai haver o sorteio de lado, de quem sai com a bola, e já já a bola rola. Documentação de veículos, emplacamentos, transferências, aquisição de placa preta é com despachante Verdão. No despachante Verdão, seu documento sai na hora. Jeep Gambato Chapecó, faça um test drive na Commander, na Compass ou na Renegade. Não perca tempo, Jeep Gambato Chapecó, no trânsito, escolha a vida. Há uma tonalidade um pouquinho diferente do verde, né? Mas ficou bonita, pelo menos na imagem com a luz noturna, a luz artificial, é uma imagem bonita do uniforme. Não, eu gostei do novo uniforme da Chapecoense, achei que realçou mais as cores do clube, sou mais do tradicional mesmo. A questão ali do os patrocinadores também são mais vistos, que é por isso até que patrocinam o clube. Gostei da camisa realmente. Eu não gostei, tanto é que eu tenho ela comigo já, né? Mas uma camisa realmente diferente, tá? É, como o Diego falou, valorizando mais os patrocinadores. Uma camisa verde, limpa, com os patrocinadores em branco, destaca muito. Então, o Chapecoense está de parabéns. No meu entendimento, uma das camisas mais lindas que eu já vi. Eu já estive no estádio Rei Pelé algumas vezes e acho curiosa a arquitetura do estádio. Ele é um estádio diferente, né? O cara que fez o estádio ali, ele deve ter pensado que o campo ia ser muito maior, porque as arquibancadas são muito longe do gramado, principalmente atrás das goleiras, né? É que ele é um estádio antigo e tinha naquela época lá as pistas, né? Para fazer a questão do atletismo. Então ele fica longe mesmo, né, Gladir? Eu também conheço lá e realmente tem essa questão mesmo. E até mesmo pelo seguinte, os estádios que tem pista atlética, geralmente ele tem o formato de uma elipse, né? E ali é um estádio quadrado, retangular, na verdade, que tinha pista atlética. Então, as retas atrás do gol ficam muito mais longe ainda, né? Exatamente. E até pela questão de câmeras e tudo, ela fica longe, né? Pro narrador, principalmente pro rádio, né? Ele fica bem complicado. No Super Royal do Presidente Médici Universitário, você encontra tudo em qualidade e melhores preços. E não esqueça, de terça a quarta, o maior e melhor feirão de frutas e verduras é no Royal. Telhas com qualidade ASM dão a segurança e conforto que o seu telhado precisa. ASM, telhas, segurança, conforto e durabilidade. Você sabe, ô Matias, qual é o apelido do estádio Rei Pelé? Confesso que não. É o Trapichão. Trapichão? Trapichão. Sabe por quê? Não, por quê? Porque ele fica no bairro, lá no Trapiche da Barra. E ele é chamado de Trapichão. Olha só. Acho que Rei Pelé fica melhor, né? Rei Pelé é melhor. Porque o Trapichão mais culto, é mais judiado, bonito. Hein, Diego? Trapichão. É judiado, mas é no bairro mesmo, no Trapiche, lá um bairro popular lá em Maceió, então bem interessante também. E a localização dele, né, Gladir, também perante o bairro ali também, ele chama bastante a atenção. Muito bem, os ajustes todos já foram feitos, sorteio já foi feito, o árbitro vai se dirigindo para o centro do gramado, dentro de instantes a bola vai rolar, Campeonato Brasileiro da Série B, você curtindo as emoções do futebol, aqui com uma equipe nota 10 do rádio, mobilizada numa noite especial, numa noite em que a Chapecoense vai em busca da manutenção desta invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série B, chegando à quarta rodada, 7 pontos conquistados em 9 disputados, e o time da Chapecoense também festejando, claro, o clube, a instituição, a torcida, todos festejando o aniversário de 51 anos dessa grande instituição, não só do futebol de Santa Catarina, mas do futebol brasileiro e até mesmo mundial. O CRB, de meias brancas, calções vermelhos, camisa branca com as listras ali na altura do peito em vermelho. A Chapecoense toda de verde, ela está com o seu uniforme novo, com detalhes em branco dos patrocinadores, da numeração, do nome dos jogadores e também com as duas listras que ficam um pouquinho mais discretas, mas também estão ali na altura do peito, como já destacou antes o Matias Brasil. O goleiro Matheus Albino vai se dirigindo para o gol, caso fosse o jogo aqui na Arena Condá, lá para o setor que dá para o lado norte. Consequentemente, o goleiro Cavicchioli vai indo, o que seria aqui na Arena Condá, para o lado sul. E assim os times estão dispostos. Eu acredito que esse um minuto de silêncio aí tem a ver aí com a tragédia do Rio Grande do Sul, hein? Perfeito. Em respeito ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, um minuto de silêncio na partida de hoje. Saída de bola vai ser para a equipe da casa. Já está posicionado ali o velho conhecido da torcida alviverde, o homem em gol do último grande título da Chapecoense, Anselmo Ramon. Cobrou o pênalti do título brasileiro de 2020. Tem história na Chapecoense. E a única vitória da Chapecoense ali diante do CRB foi gol dele, né? Saída de bola vai ser para a equipe do CRB. Atenção, torcedor, a bola rola, a emoção aumenta e aumenta muito. Vai ser autorizado. Estamos agora respeitando um minuto de silêncio em homenagem, em lembrança, principalmente às vítimas da tragédia gaúcha que segue. Uma tragédia que não tem data para terminar. Ela vai seguir e vai exigir muito de todos nós. Quando apita o árbitro e a bola está rolando, vamos para as emoções do futebol da Condá, numa primeira tentativa da equipe da casa, na saída forte pela esquerda, a bola ficou na briga ali do Rômulo, ele acabou perdendo, Tomás Bedinelli está saindo com ela, está tomando um cutucão e a primeira falta do jogo com 15 segundos, hein, Matias? Pelo lado direito, Tomás Bedinelli recebeu a bola, ele limpou dois jogadores, quando estava conseguindo passar pro ataque, levou um rapa ali, falta marcada intermediária, lado direito, campo de defesa do Verdão. Alto bem Santa Catarina Oeste, seu caminhão com a maior cooperativa de proteção do Brasil, proteção para caminhão os que prezam pela tranquilidade, Autobem Santa Catarina Oeste, especializada em proteger veículos pesados. Saída de bola para a equipe do CRB pela intermediária. Vai carregando, vai levando. A bola fica colocada pela intermediária, volta para o time da Chapecoense com o Bedinelli. Ele acabou tocando pela direita para Marcinho. Marcinho atrás, a bola chegou para Doma. Doma despachou pela direita, volta a bola para Bedinelli. Esse para Marcinho. Marcinho domina pela direita, faz a triangulação da jogada, vai trazendo por dentro, pelo setor de intermediária. O lançamento no comando, muito forte a bola, não tinha ninguém por lá. Sai do gol, Albino segura com firmeza, Matias. Pelo lado direito, lançamento no ataque, buscando Marcinho, camisa número 7, se adiantou o jogador da Chapecoense, mas não conseguiu chegar, correu demais a bola. Tranquilaço, Albino, camisa número 12, o goleiro do CRB pra ficar com ela. você procura alívio imediato, então pomada forte Vigor Premium, fórmula concentrada da farmácia do trabalhador, relaxante corporal, chega de ficar sofrendo com dores, pomada forte Vigor, procure em uma das farmácias do trabalhador. Um minuto e meio, toca a bola o time da Chapecoense, na bola para Foguinho, Foguinho para Giovani Augusto, perde na dividida, rebote voltou para Doma, Doma pela direita, entrega a bola então para Foguinho mais uma vez, vai tentar o lançamento longo, lançou na ponta, está correndo por lá o Marcinho, na tentativa de jogada ela se perdeu direto pela linha lateral, Marcelinho também estava presente na jogada e o arremesso pela esquerda defensiva favorece a equipe do CRB. Tem brilho, tem qualidade, tem GG Pinturas, experiência nos serviços, prédios de Chapecó, tem o charme do trabalho da GG Pinturas. Dois minutos agora do primeiro tempo, a Chapecoense está ocupando o campo ofensivo do CRB, em nova bola cortada pela linha lateral, um novo arremesso que favorece a equipe de Alagoas pela esquerda, William Formiga vai lá para fazer a reposição da bola. 2 minutos e 15, lateral cobrado pelo Formiga, joga na frente, tenta a presença do jogador que era o Léo Pereira, o novo corte foi feito, a recuperação de Mário Sérgio no campo ofensivo, ele foi cutucado por baixo, juiz não marca falta, recuperação da equipe do CRB na cabeça do círculo central, bola tocada pela meia direita, saída com o Simon, Simon dominou, vai pro lançamento longo pro Anselmo Ramon, lançou, apareceu para ali o Léo Pereira, também chegou a zaga, bola dividida nas mãos do Cavicchioli, segura com firmeza, Matias. Lançamento no ataque, buscando o Anselmo Ramon, o capitão do CRB, ele dominou no peito, mas não conseguiu colocar a bola no chão. O jogador da Chapecoense tomou dele, recua para Matheus Cavicchioli, tranquilaço para ficar com ela, 0-0 no Rei Pelé. Mepar, tudo para móveis, esquadrias e mecânicas, a loja mais completa da região. Mepar, uma parceria de peso. 3 minutos do primeiro tempo em Alagoas, numa bola colocada pela esquerda, numa participação de Marcinho, tirou da ponta, foi para meia, carregou pelo setor da intermediária, tentou bater na frente, tentava a presença do Bedinelli, a bola foi cortada pela zaga, veio o rebote, corta de cabeça Bruno Leonardo, volta a bola, fica no meio então, dominada pela equipe do CRB. Falcão é quem trabalha a jogada, entrega para Rômulo, Rômulo está abrindo na ponta canhota, veio o CRB com uma força pelo setor esquerdo, na bola colocada para Léo Pereira, vai para cima da marcação, volta a bola na intermediária para Rômulo, tem GG ao seu lado, preferiu Falcão, Falcão está servindo pela intermediária, apresenta-se para ali GG, abriu na extrema direita, chega para a jogada o William Formiga, na bola trabalhada era o Hereda, voltou de novo com ele na triangulação, chegou no fundo, a tentativa de cruzamento explodiu na zaga, volta o rebote que vai ficar para a equipe da Chapecoense, dominada pelo Giovani Augusto, com categoria, meteu no gramado para Foguinho, Foguinho vai despachando a jogada pela intermediária, falta, caiu o Foguinho, só que o juiz não marcou, a recuperação de bola da equipe do CRB, que fica pela intermediária na bola colocada então para Rômulo, Rômulo trabalhou com o Falcão volta no campo de defesa, entrega para Fábio Alemão, esse faz um longo giro, colocou na ponta direita, bola longa para Labandeira, chegou no fundo, vai fazer o cruzamento, Cavicchioli com segurança, segura firme, não larga, Matias. Pra ficar com ela, pelo lado direito desceu em velocidade o CRB, o cruzamento na área buscando o Anselmo Ramon, tava bem posicionado o centroavante, mas melhor ainda o goleiro da Chapecoense, subiu mais que todo mundo, fica com a bola, 0-0 no Rei Pelé. A Chapecoense tenta sair pela intermediária na bola colocada mais atrás para Carvalheira, Carvalheira vai começar com Doma, Doma domina, é o último homem da Chapecoense, retarda a bola para Cavicchioli, sai ali como se fosse um líbero, ele está na meia lua da grande área, abrindo pela esquerda, colocada a bola para Doma, Doma para Bruno Leonardo, há uma inversão dos zagueiros hoje de posicionamento, Leonardo está pela direita, toca a bola então para Marcinho, Marcelinho, Marcelinho virou o jogo, colocou aqui na esquerda para Doma, Doma na esquerda, faz a ligação, vem buscar a bola Bedinelli, Bedinelli tirou da frente o primeiro marcador, volta a bola no campo de defesa, entrega a bola para Leonardo, Bruno Leonardo dominou, entrega para Carvalheira, Foguinho está ao seu lado, a bola tocada para Foguinho, Foguinho de volta para Carvalheira, trabalha tudo isso pela meia direita, ainda na porção defensiva do gramado, colocada a bola para Giovani Augusto, colocou na frente, pifou o Foguinho, lá vai o Foguinho, vai bater a gol, experimentou, pegou mal na bola direto pela linha de fundo, mas chegou a Chapecoense, hein, Matias? Recebeu uma bola do Giovani Augusto, bola enfiada pro Foguinho, capitão da Chapecoense, camisa número 35, ele tinha 3 opções de toque e resolveu finalizar de fora da área de longe, tiro de meta marcado a favor do CRB. Sempre grandes ofertas da Favareto, materiais de construção, massa corrida PVA, apenas 25 quilos por R$38,50. Favareto, materiais de construção, qualidade que você pode confiar, 5,40. Estamos caminhando para 6 minutos, lá vem Labandeiro, argentino pela direita, parou, pisou na bola, serviu no meio, na intermediária, vai fazer a triangulação, Anselmo Ramon saiu da área, veio buscar a jogada, corta a zaga da Chapecoense, fica a bola para Giovani Augusto, que lançamento para Mário Sérgio, é na ponta canhota, se pegar é boa, a bola pegou, vai para cima do marcador, está aqui agora sozinho, jogou errado no comando, que pena, no toque errado, na passagem pelo meio com o Marcinho, a recuperação de bola da equipe do CRB, que sai jogando pela intermediária com o GG, ele vira o jogo da meia direita para meia esquerda para o William Formiga, está carregando a jogada, volta mais atrás, então em começa com Rômulo. Rômulo domina a jogada e vai começar no círculo central com o Falcão. 6 minutos e 20 ao primeiro tempo, placar de 0 a 0. Estamos com o futebol da equipe Nota 10 no ar. Para 0 CRB, 0 Chapecoense. No lançamento forte na ponta direita, a bola correu demais. Está se perdendo pela linha de fundo e é tiro de meta, Matias. A favor da Chapecoense. Pelo lado direito, um lançamento forte em velocidade, tentando achar ali o camisa número 38, Léo Pereira. A bola correu demais, o tiro de meta está marcado em favor da Chape 0 a 0. A única e verdadeira fábrica de joias é Gasfajol. Joias e relógios você encontra na Gasfajol, presenteie com qualidade. Passe na Gasfajol. Antes, um ato falho meu aqui, falei o Labandeira argentino. O Labandeira, ele é castelhano, mas ele é uruguaio. 7 minutos, primeiro tempo 0 a 0. Vai Cavicchione para a reposição de perna direita, o lançamento longo, a bola errada, sai pela linha lateral, setor direito defensivo do CRB, que vai fazer a reposição com o camisa 32, o Hereda. Faça seus óculos com quem entende de óculos. Veja o mundo de maneira única, tecnologias Eyes e com Óticas Gasparetto. Não perca o foco, o lance do jogo sempre para Óticas Gasparetto. 7 minutos e meio, na bola trabalhada pela ponta canhota, chegou para Léo Pereira, vai para a jogada individual, chegou o Marcelinho, tá roubando, batendo a carteira dele, tá recuperando a bola e tá sofrendo falta depois. É falta para a equipe da Chapecoense, Matias. Pelo lado direito, na intermediária, ele conseguiu roubar a bola do jogador do CRB, era o Marcelinho, lateral direito. Quando ele tentava infiltrar ali na linha que divide o gramado, em direção ao meio campo, foi tocado, falta marcada a favor da Chape, intermediária, lado direito, Verdão para cobrança. Select Capilar, clínica premium, referência em transplante capilar e terapias capilares em Chapecó e região. Agende avaliação no 3026-5712. Select Capilar, a saúde do seu cabelo. São 8 minutos do primeiro tempo no Rei Pelé. 0 para a equipe do CRB, 0 também para a Chapecoense, que tem bola dominada com Cavicchioli. Cavicchioli pela esquerda, sai jogando Doma, vem buscar a jogada, rasteirinha no gramado e entrega a bola então no começo de construção de jogada na armação com Giovanni Augusto. Esse pela direita para Bruno Leonardo, já ultrapassou a fronteira do gramado, já está em campo ofensivo, abriu na extrema direita para Marcelinho, Marcelinho no comando para Foguinho, corta a zaga, rebote ficou na esquerda para Formiga, Formiga para GG, GG na intermediária com Rômulo, vai ter a passagem do Léo Pereira, chega para cortar Bruno Leonardo, não quer saber de brincadeira, mete a bola para o Mate, arremesso de mão pela esquerda, favorecendo a equipe do CRB. Tudo em estofados sob medida você encontra na Gemil Estofados. Faça orçamento sem compromisso com o Matheus pelo telefone 3323-2364. São 8h50. Estamos caminhando para 9 minutos. 0 a 0 é o marcador no Rei Pelé. Vem a equipe do CRB na intermediária. Uma bola que está sendo construída, estava sendo construída pelo Anselmo Ramon. Volta a bola na recuperação do Marcinho. Ele adianta a jogada, divide com o zagueiro. Chega o Simon em cima dele. A bola se perde pela lateral, é pela direita, favorecendo a equipe do CRB. Em Chapecó você conta com o melhor em postos de combustíveis. Rede Bauer Postos, qualidade do combustível Shell. O Bauer Postos do centro atende 24 horas. Você pode encontrar mais que combustível, porque lá tem loja de conveniência completa. Rede Bauer Postos, abasteça a sua jornada com confiança. 9 minutos e meio. O jogo é corrido. Numa bola pela direita para Labandeira, o uruguaio dominou. Para cima do marcador, tirou da ponta, foi para meia, caiu, pé de falta. Juiz não marca. Juiz está deixando o jogo correr. Volta a bola para Foguinho, Foguinho para Giovanni Augusto, para Foguinho, tentou o passe do comando, Mário Sérgio foi, brigou, bateu a carteira do zagueiro, foi puxado, mas está sendo marcado antes da falta, o impedimento, é isso, Matias? Posição irregular do jogador da Chapecoense, o Mário Sérgio recebeu a bola já no campo de ataque, posição era irregular, o Foguinho quem lançava para ele, está marcado o impedimento a favor do CRB. E atenção, público esportivo da Condá, no microfone da equipe Nota 10, a CB Bebidas informa, é tempo de dar tempo para a bola e conferir tempo e placar do futebol. No estádio Rei Pelé em Maceió, Alagoas. Chegamos a 10 minutos e 20, primeiro tempo de partida, Campeonato Brasileiro da Série B. No placar de ACB Bebidas. Chegou a equipe do CRB, já eu confirmo. Olha a bola pro Labandeira, da ponta pra meia, levou, carregou, vai tentar o chute. Tentou Anselmo Ramon, corta a zaga. A perigo ainda. Volta a bola do rebote, vai ficar pra equipe do CRB. São 10h40 do primeiro tempo, já vamos completar o giro de tempo e placar. Domina a bola pela intermediária, GG. Volta na cabeça do círculo central, vai trabalhar por ali, o Falcão pisou na bola, trabalhou de um lado para o outro, voltou na esquerda para GG, vai retardar a bola, não, preferiu um lançamento longo na ponta, a bola subiu, desceu, caiu, Mancha brigou, corta a Doma do jeito que dá, complementando o tempo e placar, agora 11 do primeiro tempo, chegamos então a 11 minutos com o placar em branco, 0 CRB, 0 Chapecoense. Pela Série B, jogo encerrado, o Novo Horizontino perdeu em casa para o Ceará por 3 a 0, nesse momento em andamento, o Goiás vai empatando com o Ituano 0 a 0, Escolbrame Antártica, a CB Bebidas. Equipe Nota 10. Pelos carros, pelas ruas, pelos bares e pelas casas, em todos os cantos e recantos do Grande Oeste de Santa Catarina, o som da Condá com a equipe Nota 10. Vai embalando a emoção do futebol, 0-0, marcador, são 11 minutos e meio. A bola para o jogador que é o Falcão. Falcão na intermediária, faz o toque rápido na frente com o Rômulo, recebe de volta. Ainda Falcão trabalhando pela intermediária com o GG. Vem buscar a jogada, levanta a cabeça, fecha-se a Chapecoense. E eu estou ouvindo agora o comentarista Beto Bendito, com 11:50, quase 12 minutos, e o placar de 0-0, Beto. Olha, um jogo aberto, né? As duas equipes buscando jogar, buscando o ataque, o time do CRB buscando pelas extremas, principalmente pelo lado direito, com isso abrindo espaço para a Chapecoense roubar a bola, que já fez 3 vezes no meio de campo. O grande problema da Chapecoense, que não está acertando o último passe. Então, se a Chapecoense caprichar um pouco nessa roubada de bola, pode surpreender o CRB. Inviolável Segurança, 24 horas, mantenha seu patrimônio seguro. Inviolável é segurança garantida. 12 minutos e meio, o jogo está parado. O Marcelinho sofreu mais uma falta na saída do campo de defesa. Eu aproveito já que o jogo está parado para ouvir então o comentarista Diego Grando, placar de 0-0. Olha, o jogo está se desenhando o que a gente falou a semana inteira, onde o lado direito de ataque do CRB mais ali com o Hereda, com o Labandeira, e o lado direito também de ataque da Chapecoense ali sendo um pouco mais efetivo com o Marcelinho, Tomás Bedinelli. Quando o Giovanni Augusto entra na partida, que ele consegue fazer o passe, tem aproximação dos jogadores e o Foguinho sempre aparecendo ali com um elemento surpresa até aqui. Milhões de pessoas fazem parte desse movimento. Fazer uma escolha financeira é decidir e crescer juntos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Anunciando a informação do plantão na central de informações, Marlon Luiz. Tem gol do novo líder, o Goiás, com Diego, fazendo 1-0 Ituano. Chegando a Chapecoense na intermediária, bola no comando para Mário Sérgio, dominou, perdeu o controle da jogada e aí chegou o Falcão com toda a experiência dele, roubou a bola e vai partindo em contragolpe. Foguinho vem na caça dele, ele trabalha com Rômulo na intermediária, fez bom toque na frente, mas era vantagem do CRB, que perdeu a posse de bola, fica para Cavicchioli dominou, parou, olhou, pensou com categoria e entrega então para Carvalheira na frente para começar a jogada com Giovanni Augusto. Errou na saída, volta a bola do rebote pela direita para Marcelinho, é o Bruno Leonardo. Retarda a bola para Cavicchioli domina, para, pensa, titubeia, ainda ele, perna direita, jogou a bola no alto e deu certo a jogada, sai jogando pela intermediária, vem buscar a jogada da equipe da Chapecoense, sai em velocidade, numa bola do comando, a tentativa de triangulação com o Foguinho, não deu certo a jogada, vem o rebote, falta em cima do Falcão. É isso, Matias. Confirmado, linha aqui de vídeo gramado, o jogador do CRB recebeu a bola, tomou um rapo por trás ali, quem cometeu a falta em cima dele foi o jogador da Chapecoense, o Marcinho, camisa número 7, acabou derrubando o jogador do CRB. A falta tá marcada a linha aqui de videogramado. As soluções que você procura para a comunicação visual da sua empresa, você encontra na Gráfica Expresso, na 7 de setembro. O telefone é o 984-3295-88, Centro de Chapecó. A Gráfica Expresso tem a sua impressão, que é única, e a nossa também. Lateral pela direita que favorece a equipe do CRB, vai para a cobrança o jogador que é o Hereda joga a bola do gramado para a Labandeira, vem buscar no bico da grande área, girou, perigoso, bateu no canto, agarra o goleiro Matheus Cavicchioli, trabalhando para valer pela primeira vez aí, Matias. Começou, né, Gladir Azambuja, recebeu a bola depois da cobrança do lateral pelo lado direito o jogador do CRB, ele girou em cima do jogador da Chapecoense e de perna esquerda finalizou, buscando o canto esquerdo do Matheus Cavicchioli, que se esticou todo, saiu para ficar com ela, salva a Chapecoense, primeira defesa do goleiro do Verdão. O Diego, não dá pra dar bandeira pro Labandeira, né? Ele pegou a posição do Mike, que vinha sendo como titular, mas ele entrou nas duas últimas partidas do CRB, entrou muito bem, e é esse lado direito deles aí, tem que ter um pouco mais de atenção aí, a marcação, o Foguinho, Mancha, porque tá caindo toda hora aí o Labandeira fazendo boas jogadas aí. Carvalheira domina pela intermediária, faz a triangulação, a bola passou pelo Giovanni Augusto, pisou na bola, olhou, pensou e volta a bola lá atrás para o Cavicchioli. O seu carro, para ser bem tratado, ele tem que estar lá, tem que estar aos cuidados sempre, sempre, sempre de quem entende, de quem vai. Chapecó Auto Ar, é isso aí, o seu carro bem cuidado, ali na rua Venezuela 136, 16 minutos, já já vai falar o Beto Bendito também, vem de novo a equipe do CRB, na bola bola sempre no círculo central. O Falcão, ele fica paradinho ali. Ele corre 5 metros para um lado, 5 metros para o outro e só distribui a jogada. Distribuiu pela direita para a Labandeira. Tentou com o Hereda, a triangulação. Sobrou para o Labandeira, o cruzamento, boca do gol, cabeceio pela linha de fundo. Numa jogada envolvente, numa jogada muito rápida, a equipe do CRB chegou na cara do Cavicchioli e o cabeceio, para sorte da aniversariante da noite, é sorte de aniversariante também. Foi pela linha de fundo, hein, Matias? Pelo lado direito. O CRB conseguiu fazer a infiltração, fez o cruzamento na área, o jogador chegou atrás da marcação, deu um toque de cabeça. Era o Foguinho quem estava marcando ele. Quase abre o marcador, sorte de quem está de aniversário, 0-0, pressão do CRB. Olha, a Chapecoense tem que tomar cuidado desse lado esquerdo de defesa da Chapecoense, que o Mancha não está dando conta, Marcinho também atrapalhado, por muito pouco a Chapecoense não tomou gol. Mas o que está me preocupando é a saída de bola da Chapecoense. Não está tendo aproximação do Giovanni Augusto nem do Bedinelli e o time está chutando a bola muito para frente, está rifando a bola. E com isso a Chapecoense não vem ganhando uma jogada. Promoção Consórcio Premiado Case, a cada cota comprada, você ganha o número da sorte e concorre a 6 tratores Formal 80. Quanto mais cotas você comprar, mais chances tem de ganhar. Bugio Tratores, a força que move o agronegócio. 17 minutos e meio. Tem falta para a equipe do CRB. Vem chumbo grosso, hein, Matias? Lá pelo lado esquerdo, falta cometida em cima do jogador do CRB, intermediária, lado esquerdo, próximo à linha lateral, vai para a cobrança, posicionado lá o camisa número 8, GG. Prepara-se, GG, para a cobrança. Bola rente à lateral esquerda, na linha imaginária da intermediária. Vai jogar essa bola em direção à boca do gol, onde estão agrupados ali os jogadores de Chapecoense e de CRB. O Bruno Leonardo ali conversa com o atacante Anselmo Ramon. Os dois estão se empurrando, discutindo. O juiz está por perto. GG vai ser autorizado. Partiu para a bola, levantou no miolo, desvio de cabeça na boca do gol! CRB, Simon, a 18 minutos e 15 da etapa inicial de jogo. Não houve uma decisão para o corte da jogada. Houve um afrouxamento na defesa da Chapecoense. E aí, quem se aproveitou foi o Simon no segundo pau. Ele aparece por trás do Mancha. Cabeceia, queima-roupa. Não havia nenhuma oportunidade de defesa para o Cavicchioli. E está aberto o marcador no Nordeste brasileiro. Simon, camisa 4, 1 para o CRB, 0 para a equipe da Chapecoense, Matias Brasil. Cobrança de falta pelo lado esquerdo, a bola teve um desvio, próximo ao primeiro pau, o Simon chegou surpresa pelo lado direito, ninguém estava marcando o Simon de cabeça em cima do Matheus Cavicchioli, sem chance para a defesa. Abre o marcador, Simon, camisa número 4, 1 para o CRB, 0 para a Chapecoense. A zaga da Chapecoense bobeou. Mas o sistema, o lado esquerdo da Chapecoense está uma peneira. Ninguém consegue marcar ninguém. Mancha não acha ninguém. Marcinho, que vem fazendo a dobra, ajudando na marcação, não acha ninguém. E agora não tinha ninguém posicionado aí. Segundo pau, sempre tem que ter um jogador para marcar essa jogada. Infelizmente, a Chapecoense bobeou. Olha, é uma jogada ensaiada. Porque isso aí, desde que futebol foi inventado, tem essa... A cobrança de falta, jogar na área, aquela casquinha pro segundo pau entrar o jogador. E entraram dois jogadores, o Anselmo Ramon e o Simon. E olha, deixaram o Mancha bobeou ali, 1-0, merecido até aqui esse 1-0 pro CRB. Marlon Luiz da Central de Informações e a estatística, os números do gol do CRB, 1-0. Nesse momento o CRB sai da 15ª colocação e vai para a 10ª colocação com 5 pontos e o saldo agora é de -1, 10º colocado o CRB. Foguinho dominou na frente da área, tentou encaixar o corpo para um chute, preferiu lançar na ponta direita, mas foi um lançamento que parecia um petardo. Aí ficou difícil para o Marcelinho, que não dominou, é tiro de meta, Matias. Marcado para o CRB, recebeu a bola ali o Foguinho do Eduardo Doma, fez o giro na hora de lançar pro Marcelinho na ponta direita, pegou muito forte na bola, não conseguiu o domínio lateral direito da Chapecoense e acabou saindo 1-0 CRB, tiro de meta a favor do time de Alagoas. E atenção, público esportivo da Condá, no microfone da equipe nota 10, a CB Bebidas informa, é tempo de dar tempo pra bola e conferir tempo e placar do futebol. no Rei Pelé, em Maceió, na capital de Alagoas. Chegamos a 20:55, fechando agora 21 minutos da etapa inicial de jogo brasileiro Série B, no placar de ACB Bebidas, CRB 1, Chapecoense 0. Amanhã tem mais Brasileirão Série B, tem o Amazonas enfrentando o Santos, o Sport enfrenta o Brusque, Guarani e Botafogo, Operário e Ponte Preta, Avaí e Coritiba, Escol, Brama e Antártica, ACB Bebidas. Futebol é paixão, equipe nota 10. Ouvem a equipe nota 10 nos 98,9 FM da Condá, também na live do Facebook, na live do YouTube. Você curtindo as emoções do futebol, tudo em ferragem cortada, dobrada para sua obra, você encontra em Ferros Bartolomei, na equipe comandada pelo Paulo Bartolomei, você pode confiar. Pedido feito é pedido entregue, com pontualidade. Ligue no 3323-0133-2145. Já estamos caminhando para casa de 22 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o CRB. Anselmo Ramon pela direita escorou para o jogador que é o Labandeira. Labandeira foi para a dividida, perdeu. Recuperação do Marcinho. Marcinho parece estar dormindo em campo, e não é de hoje, né? Se bem que levou uma falta duríssima agora e pintou o primeiro amarelo aí. Ei, Matias? Cartão amarelo. Cometeram falta em cima do Marcinho Hereda, camisa número 32. Na hora que o Marcinho recebeu a bola ali pelo lado esquerdo, ele estava tocando mais à frente. Fizeram um rapa ali, pegaram apenas o pé esquerdo do Marcinho. Está caído no gramado nesse momento. Amarelo para Hereda. Hora Única, a clínica mais indicada de Chapecó e região. Comece 2024 com um sorriso renovado, na melhor ainda, com condições super especiais. Agende sua avaliação no 3328-8080. Hora Única, viva de frente. 22 minutos e meio. Metade exata do tempo regulamentar da etapa inicial de jogo. Um para a equipe do CRB, zero para a Chapecoense. Vai para a cobrança de falta Chapecoense. O juiz não havia autorizado, por isso ele vai mandar novamente a cobrança. Vem então o Doma. Doma retarda a bola para Cavicchioli. Cavicchioli fica ali, não tem para quem tocar, volta para Doma. Está aqui na lateral esquerda de perna, canhota, vai fazer ligação direta, lançou no comando para ninguém, subiu Simon, o autor do gol, está cortando de cabeça e jogando a bola pela linha lateral. É pelo setor esquerdo que favorece a equipe da Chapecoense. A verdadeira qualidade de vida está nos detalhes. Edifícios planejados para criar ambientes que inspirem conforto, felicidade e bem-estar. B e M Incorporações, construindo relações. Vem saber mais no 999-89-21-11. 23 minutos e 20. É lateral que favorece a equipe da Chapecoense pelo setor canhoto. Prepara-se para a cobrança o Verdão do Oeste, que está perdendo pelo placar de 1-0. O juiz mandou voltar a cobrança, diz que o lugar estava errado. Agora sim o Mancha cobrou. Entrega a bola na frente para Mário Sérgio. Mário Sérgio na parede, faz a triangulação da jogada com o Bruno Leonardo. Esse na metade do gramado. Deixa a bola então para o jogador pela direita, que vai trabalhando. Lá vem ele correndo, lá vem a Chapecoense. Vai correndo, vai levando, era o Bedinelli na tentativa de lançamento para a grande área, saiu o Matheus Albino, deu um soco na bola, volta a bola na intermediária, vai ficar de novo para a equipe da Chapecoense. Agora ela ocupa a porção ofensiva do gramado, fica a bola para Giovanni Augusto, esse para Foguinho, Foguinho mais atrás para começar com Doma. Doma trabalha a jogada aqui pela meia esquerda, abre rente a lateral para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto mete, vem Carvalheira buscar a jogada, faz a inversão de meia para meia, da esquerda para a direita para Foguinho. Foguinho abre na ponta direita, coloca a jogada então na triangulação feita, chegou por lá o Marcinho. Marcinho está jogando na ponta, a Chapecoense tenta chegar, jogada pelo fundo, caiu o jogador do Verdão, tá pedindo falta, era o Marcelinho, e o juiz diz que não houve nada, só tiro de meta, Matias. Marcado para o CRB, pelo lado direito, camisa número 79, jogador da Chapecoense recebeu a bola, fez a triangulação com o Foguinho, quando recebia novamente lá na ponta, se jogou, o juizão disse que não foi falta, não foi na conversa dele, tiro de meta marcado, 1-0 CRB no Rei Pelé. Time muito longe um do outro, jogadores muito espaçados em campo. Chapecoense tem que, Humberto Lousa vai ter que fazer essa mudança aí. Aí é muito tentativa de passes longos. Quando a Chapecoense consegue ter uma aproximação, consegue colocar a bola no chão, ela chega. Falta ainda aquela qualidade, aquele toque final, falta aquele chute de fora da área. Já deu pra ver que os dois zagueiros do CRB aí, dá pra apertar sim ali, principalmente aquela saída de bola deles ali. O seu IPTU transforma a nossa cidade. Com a contribuição Chapecó Pensa Grande, não para de investir em grandes obras. Pague à vista até 20 de maio e ganhe 5% de desconto. Ou parcele em até 9 vezes. IPTU 2024, Prefeitura de Chapecó. Tomás Bedinelli está jogando pela meia esquerda, rente lateral agora para Giovanni Augusto. Esse mais da frente para Mancha. Mancha cai no gramado, é falta. É uma sequência de faltas que o time do CRB vai cometendo uma atrás da outra. E assim a Chapecoense vai chegando, hein, Matias? Pelo lado esquerdo, novamente, o Hereda. Ele já tem cartão amarelo, derrubou o Mancha ali, pegou o pé de apoio. Tá marcado a falta lado esquerdo, intermediária, campo de ataque da Chapecoense, bem próximo à linha lateral. Dia das Mães Calçados Novo Hamburgo, amor, presentes nunca são demais. Você pode aproveitar para comprar um chinelo de inverno a partir de R$ 29,99, com crediário fácil para 60 dias para pagar, ou 10 vezes sem juros nos cartões. Dia das Mães é aqui, Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Falta para a equipe da Chapecoense, rente a lateral esquerda. Do outro lado foi assim que surgiu o gol do CRB. Quem sabe agora não surge o gol de empate da Chapecoense. Giovanni Augusto está preparado pela lateral esquerda, rente a lateral esquerda, ele vai cobrar com a perna direita. Mancha ameaçou, foi Giovanni Augusto, foi para a bola, subiu para cortar de cabeça a zaga. Mete a bola em arremesso lateral ali, próximo à marca de escanteio, que favorece a equipe da Chapecoense. Terraplanagem e pavimentação asfáltica é com a Plana Terra. Credibilidade e pontualidade é com a Plana Terra. 26:40, primeiro tempo, 1-0 para o CRB. Numa bola pelo fundo, colocada, chegou a Chapecoense, cruzamento, boca do gol, desvio de cabeça, a bola se perde pela linha de fundo. Estava lá o Mário Sérgio, mas deram uma pegada no Giovanni Augusto na origem, antes do cruzamento, que foi coisa feia, hein, Matias? Lá pelo lado esquerdo, ele recebeu a bola, deram um pegão no Giovanni Augusto, só que como a Chapecoense continuou com a posse de bola, e novamente foi o Falcão. Já é a terceira vez que o Falcão pega o Giovanni Augusto. O juiz deu a lei da vantagem, Mancha fez o cruzamento na área, deu um toque de cabeça, tiro de meta a favor do CRB. Olha, o time do CRB vem batendo, e batendo muito, hein? E com isso, parece que alguns jogadores da Chapecoense estão com medo de jogar. O próprio Mário Sérgio, hoje, ele não conseguiu dominar uma bola. O Giovanni Augusto também muito escondido, não está participando. O Bedinelli da mesma forma. Então tem alguns jogadores muito abaixo. O time da Chapecoense vai ter que ter atitude diferente, vai ter que começar a dividir mais forte também. Giovanni Augusto pela intermediária, fez parede, lançou na extrema direita para Marcelinho, preparou, é agora o gol de empate, o cruzamento feito, corta a zaga, rebote, voltou para Falcão. E agora o Giovanni Augusto foi lá e deu o troco em cima do Falcão. Giovanni Augusto literalmente, deu para ver claramente, ele deu o troco em cima do Falcão e levou o cartão amarelo, hein, Matias? Convenhamos, né, Gladir? Terceira falta que o Falcão fez no lance anterior nele, ele foi lá e deu uma trombada no Falcão, foi só com o ombro ali o Giovanni Augusto no jogo de corpo. Jogador do CRB tá caído nesse momento, camisa número 98, e cartão amarelo para ele, Giovanni Augusto, 10 da Chape. O CRB já cometeu 7 faltas nesse jogo e a Chapecoense apenas 3, mas essa foi um revide. O árbitro deu o cartão amarelo porque ele realmente viu isso. E o lance também foi forte, que o Giovanni Augusto abandona a bola e bate, né, no jogador do CRB. Cartão amarelo justo. Mas, Diego, se o Giovanni Augusto não vira, não dá de costa pra ele, não se protege, o Falcão ia atropelar ele novamente. Então a arbitragem também tem que dar uma olhada no início da jogada como ela é. Porque o Falcão até agora, ele fez 3 ou 4 faltas, todas elas pegando por baixo, em várias vezes pegando o jogador da Chapecoense. Então agora o Giovanni Augusto foi malandro. Se ele não se protege, o Falcão passava por cima dele. Rodízio de pizzas com acompanhamento é na Forno d'Oro Pizzaria. A melhor de Chapecó, a número 1 em Forno da Lenha. Depois do jogão, todos para Forno d'Oro na Barão do Rio Branco. Ao meio-dia tem almoço na Forno d'Oro. É pra lá que eu vou. 29. Estamos caminhando pra casa de 30 minutos. E o VAR tá verificando o lance do Giovanni Augusto, hein? Eu cochichei aqui no ouvido do Diego Grando antes que o VAR ia atuar nesse lance aí. Tá atuando, hein, Matias? É, realmente. Tá conversando com o árbitro da partida nesse momento. O Foguinho até foi lá trocar uma ideia com o árbitro, disse, olha, foi um jogo de corpo. O árbitro tá ouvindo o VAR ali, porque o pessoal do CRB tá reclamando que ele foi intencionalmente com o ombro ali, pegou em cheio o Falcão, camisa número 98. Eu não vejo um lance pra expulsão, sinceramente, mas que o Giovanni Augusto abandona a jogada e larga o corpo pra cima do Falcão, porque o Falcão vinha de frente. Vem o rebote da zaga do CRB e o Falcão tem a bola, ele toca e o Giovanni Augusto larga o corpo, mas eu não vejo que é pra expulsão. É, mandou jogar. O Alvar acabou não indicando a revisão no vídeo. Ufa, hein, Matias? É, ufa, é o Gladir Zambucci. Cartão amarelo aplicado no Giovanni Augusto, mandou seguir a partida aí, 1-0 CRB. Projeto Entulho Bom, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da indústria de construção civil de Chapecó. É iniciativa do Grupo Cetric, sempre preservando o meio ambiente. 30, eu aponto 30 minutos redondos. Subiu a bandeira, estava em impedimento o ataque do CRB. Lateral. Lateral pela esquerda favorece a equipe da Chapecoense. Mancha vai para a reposição. Não tem opção, vai ter que jogar longe essa bola. Jogou na frente para o Mário Sérgio. Tenta o domínio contra 3 jogadores. Perdeu, ganhou de novo e consegue consegue o toque na frente pro Tomás Bedinelli, mais uma falta. Muitas faltas, mais uma falta e agora também pintou mais um cartão aí, Matias. Mais um cartão, o juiz sinaliza ali 3 vezes, falta o jogador do CRB pelo lado esquerdo, Tomás Bedinelli, jogador da Chapecoense. Ele conseguiu receber a bola depois da cobrança do lateral, acabaram pegando ele, fazendo rapa ali, cartão amarelo pro camisa número 4, o autor do gol, Simon amarelado. Sabe por que isso? Porque o árbitro, ele deixou correr frouxo o começo do jogo. E o time do CRB gostou de dar pancada. Aí agora todo lance vai ser cartão amarelo. Preste atenção. E atenção, público esportivo da Condá, no microfone da equipe Nota 10, a CB Bebidas informa. É tempo de dar tempo para a bola e conferir tempo e placar do futebol. No Rei Pelé, em Alagoas, 31 minutos e meio, estamos na etapa inicial de jogo, Campeonato Brasileiro da Série B, no placar de ACB Bebidas, CRB 1, Chapecoense 0. Amanhã começa mais uma rodada da Série A, jogo único, tem Flamengo e Corinthians, Skol, Brahma e Antártica, ACB Bebidas. Equipe Nota 10. Embalando as emoções do futebol no rádio, também na live do Facebook e do YouTube, Equipe Nota 10, com a Chapecoense, na noite, no dia, na data de 51 anos da Chapecoense, 32 minutos. E o comentarista Diego Grande está falando com o placar de 1-0 para o CRB. Olha, esse último lance aí, uma jogada aí que caiu no pé do Giovanni Augusto, ele conseguiu servir o Marcinho, que pegou de canhota, um lance bizonho. É um lance que joga duas partidas do Marcinho aí, ó. Era uma chance clara, livre de marcação, de frente pro gol, uma bola bem colocada do Giovanni Augusto. Mas a Chapecoense tem que melhorar, tem que ter mais aproximação, chute de fora da área. Chapecoense não chega. E quando chega, ainda cai no pé do Marcinho, que isola a bola ainda. Sua caminhonete está precisando de capota, engate, reboque, bagageiro de teto e muito mais? Precisando, vá até direto a Poiter Acessórios em Chapecó. O telefone é o 3329-1020, 32:55. Estamos caminhando para 33 minutos. Na bola para Mauro Sérgio, dominou na ponta esquerda, foi puxado, cai no gramado, falta. O juiz está marcando mais uma falta em cima do Mauro Sérgio. É uma sucessão de faltas. O time do CRB para Chapecoense com faltas em progressão, em sucessão, hein, Matias? É, realmente, viu? Lá pelo lado esquerdo, o jogador do CRB, o camisa número 3, o Fábio Alemão, tocou no pé de apoio ali do jogador da Chapecoense, o Mário Sérgio. Falta pela intermediária, pelo lado esquerdo do campo de ataque, amarelo para Humberto Louser, técnico da Chape. Não tem como dar amarelo pro árbitro também, porque tá perdidaço no jogo, hein? Documentação de veículos, emplacamentos, transferências, aquisição de placa preta com despachante Verdão. Do despachante Verdão, seu documento sai na hora. 33:40, falta para a equipe da Chapecoense. Está preparado o Giovanni Augusto, diferencial, referência técnica da equipe, o camisa 10. Vai para a cobrança de falta aqui na meia esquerda, já quase rente a lateral, com a perna direita. Preparado, vai ser autorizado o Giovanni Augusto. Partiu para a bola, levantou no miolo, desvio de cabeça, confusão. O chute do Foguinho, afasta a zaga! Volta a bola do rebote para a equipe da Chapecoense. Quase o gol de empate. Foguinho não pegou bem nela, a zaga tirou. Vem de novo Tomás Bedinelli. Está abrindo para Foguinho na ponta canhota. A marcação chegou. Chega em cima dele, Hereda, com extrema categoria. Rouba a bola. Vai tocar na intermediária para Anselmo Ramon. Esse para GG. Chega o Foguinho em cima dele, faz a marcação. E aí o Falcão consegue jogar para o Hereda. Hereda pela direita sai jogando com ela. Levanta a cabeça, vai para o lançamento longo. Não tinha ninguém da equipe do CRB. Vai ficar tranquilo para o Matheus Cavicchioli, que entrega o seu lado para o Doma. Jeep Gambato Chapecó, faça um test drive na Commander, na Compass ou na Renegade. Não perca tempo. Jeep Gambato Chapecó, no trânsito, escolha a vida. 34:45, já estamos caminhando para a casa de 35 minutos. Um para a equipe do CRB, 0 para a Chapecoense. Vamos lá, Chape, porque é noite de festa, é noite de aniversário. 51 anos do Verdão do Oeste. Bola aberta pela direita para Marcinho, em velocidade, chegou para fazer o cruzamento e aí tomou um rapa. Na hora que parou, tomou um rapa por baixo. As faltas do CRB são faltas que vêm em sequência e mais uma amarela pro Formiga agora. Ô, Matheus, Matias? Lá pelo lado direito, o jogador da Chapecoense descia em velocidade, meu amigo, só na perna esquerda dele ali, ele fez o break na hora que segurou a bola pra tentar limpar o jogador do CRB, teve um toque no pé de apoio, pé esquerdo, falta marcada a favor da Chapecoense, lá pelo lado direito, intermediária próximo à linha lateral. No Super Royal do Presidente Médici Universitário, você encontra tudo em qualidade e melhores preços, e não esqueça, de terça a quarta, ou nas terças e quartas, o maior e melhor feirão de frutas e verduras é no Supermercados Royal. Fale. O cartão foi pro Léo Pereira, 38, número da camisa. Eu que induzi o erro, perdão, Matias. 34, 35 e 50, caminhando para 36. Falta para a equipe da Chapecoense. Falta em falta, vai chegando. Estão posicionados ali Carvalheira e Giovani Augusto. Vamos ver quem bate na bola. Foi o Carvalheira, levantou, boca do gol, desvio de cabeça, no poste! No travessão, afasta a zaga. Há perigo ainda. Rebote voltou. Briga Bruno Leonardo. Volta a bola no rebote. Falta do ataque da Chapecoense. E o Marcelinho vai tomar o amarelo porque chutou para longe a bola. O juiz dá o cartão amarelo para ele e o jogo está parado. Mas a verdade é que o desvio de cabeça no primeiro toque foi no travessão, Matias! Estava narrando o gol da Chapecoense, Gladir Azambuja. Pelo lado esquerdo, cobrança de falta, teve um desvio do jogador da Chape. Ele deu uma casquinha na bola para fazer um lance parecido com o gol do CRB. A bola beijou o travessão, depois na sequência, Marcelinho finalizou de perna direita, mandou a bola longe ali. Tá tomando cartão amarelo porque a jogada já estava parada. Quase, quase, hein, Beto Bendito? Olha, por muito pouco a cabeçada do jogador da Chapecoense acabou não fazendo o gol de empate. E agora estava vendo aí a revisão do lance do primeiro gol. Eu acredito que estava impedido o gol do CRB, hein? Olha, olha. Telhas com qualidade, a SM dão a segurança e o conforto que o seu telhado precisa. A SM Telhas, segurança, conforto e durabilidade. 37 minutos. Numa bola para Doma, Doma retarda a bola de segurança para Cavicchioli. Cavicchioli volta a bola para Doma, que rende a lateral esquerda. Manche está ao seu lado pedindo. Doma vai carregando lentamente, sem opção de passe. Apresenta-se pelo meio agora Carvalheira. Para, ginga o corpo, volta a bola para Doma. Doma no meio para Giovani Augusto. Tem em cima dele o Falcão. Chegou, roubou a bola. Entregou para o Léo Pereira, preparou a jogada individual, caiu no gramado, pediu falta, Foguinho chegou, Bruno Leonardo dividiu, voltou para o GG e o juiz marcou falta. Ele para o lance da sequência, marca a falta, mas foi uma jogada confusa, hein, Matias? E a falta é a favor da Chapecoense, a falta de ataque do CRB, o jogador fez a disputa, o camisa número 38 ali, o Léo Pereira, fez a disputa com o Bruno Leonardo conseguiu fechar ele ali sem fazer a falta, falta marcada a favor da Chapecoense, campo de defesa vai para a cobrança em frente à grande área do Verdão. Autobem Santa Catarina Oeste, seu caminhão com a maior cooperativa de proteção do Brasil. Proteção para caminhoneiros que prezam pela tranquilidade. Autobem Santa Catarina Oeste, especializada em proteger veículos pesados. 38 minutos no Rei Pelé. Um para a equipe do CRB, zero para a Chapecoense. Agora, nesse lance aí, o árbitro, ele não deu uma falta do Bruno Leonardo em cima do Léo Pereira. Né? A revisão ali do lance, realmente ali... Eu olhando o lance assim, o Bruno Leonardo comete a falta e o árbitro não marcou. Então é o árbitro, ele vai se complicando. Tudo bem que o CRB já cometeu 10 faltas. Então ele está dando muito mais pela sequência das faltas do que realmente dos lances. Mas é um jogo até aqui bem complicado aqui para a arbitragem, tendo que trabalhar toda hora. Ô Matias Brasil, deu problema no rádio do juiz, hein? É o retorno, né? O rádio comunicador ali do árbitro, ele tá trocando nesse momento ali o fone de ouvido. Tava com um problema ali no momento que a bola parou, a falta da Chapecoense na frente da grande área do Matheus Cavicchioli, é a favor do Verdão, ele vai lá trocar o fone de ouvido. Você procura alívio imediato, então, pomada Forte Vigor Premium. Fórmula concentrada da Farmácia do Trabalhador, pomada Forte Vigor, é na Farmácia do Trabalhador. Relaxante corporal, chega de ficar sofrendo com dores, pomada Forte Vigor, procure em uma das farmácias do Trabalhador. 39 minutos e meio, o jogo segue parado, porque o árbitro tá ali enrolado no fio do fone, do microfone, uma confusão do aparato eletrônico, ele vai do jeito que dá, porque o primeiro tempo tá quase no fim mesmo, Matias, mas ele tá cheio de fio pendurado no corpo, parece um Robocop, hein, Matias? Todo amarrado o árbitro da partida, viu, e todo perdido ali, trocando o fone de ouvido ali, junto ao pessoal, o quarto árbitro ali, tá preparado pra dar reinício à partida. Tem brilho, tem qualidade, tem GG Pinturas, experiência nos serviços prédios de Chapecó, tem o charme do trabalho da GG Pinturas. Vamos fechar agora, fechando 40 minutos da etapa inicial. O tempo passa e o placar é de 1 para o CRB, 0 para a Chapecoense. Saída de bola para Bruno Leonardo, lançamento na extrema direita em diagonal. O Marcinho fez que foi, não foi, desistiu. Aí a zaga do CRB domina a bola e vai sair jogando pelo setor esquerdo, também com um chutão, uma ligação direta. Vem Bruno Leonardo, corta de cabeça. A bola sobe e desce, briga Mário Sérgio. Mário Sérgio está completamente perdido no meio dos zagueiros. Pequenino, não está conseguindo ganhar, mas a bola volta para Chapecoense. Fica dominada pelo Foguinho. Foguinho avançou, abriu na extrema direita para Marcinho, preparou o cruzamento, boca do gol, retrucou na zaga, saiu o goleiro, deu um toque na bola, falta em cima dele. Juiz está parando o jogo para marcar falta. E atenção, público esportivo da Condá, no microfone da equipe Nota 10, a CB Bebidas informa, é tempo de dar tempo para a bola e conferir tempo e placar do futebol. No estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, 41 minutos da etapa inicial de jogo. Na noite de aniversário do Verdão do Oeste, Campeonato Brasileiro da Série B, mas o placar não está a favor. CRB 1, Chapecoense 0. Esta noite pela Série B, o Novo Horizontino perdeu em casa para o Ceará por 3-0. A bola vai rolando para Goiás 1, Ituano 0. Pepsi Guaraná, ACB Bebidas. Equipe Nota 10. Pelos carros, pelas ruas, pelos bares e pelas casas, em todos os cantos e recantos do Grande Oeste de Santa Catarina, o som da Condá vai embalando as emoções do futebol. 41 minutos e 40. Mepar, tudo para móveis, esquadrinhas e mecânica, a loja mais completa da região. Mepar é uma parceria de peso. Pela intermediária, Foguinho está roubando uma bola, passou pelo Falcão, adiantou demais, perde para o Simon. A recuperação em tamanho de Rômulo. Rômulo vai avançando pela intermediária, errou o passe, recuperação então do Verdão que vem na resposta. Giovanni Augusto está indo pela esquerda, cochilou e perde a bola para o Hereda, retarda a bola para Albino, de perna direita o lançamento errado, mesmo assim a bola ficou então fora o Falcão. Falcão para GG, GG pela direita, entrega a bola para o Facundo, trabalha por ali o jogador que é o Labandeira, o uruguaio Labandeira, ele quase perde a bola, volta a bola para Simon, de perna direita, lançamento longo no comando, chega por lá, está brigando pela bola o Léo Pereira, ele joga a bola pela lateral, última a tocar da bola foi o jogador do CRB, o arremesso favorece a equipe da Chapecoense na esquerda no campo defensivo. Sempre grandes ofertas na Favorito Materiais de Construção, massa corrida PVA Atenas 25 quilos por R$ 38,50, textura Atenas 25 quilos por R$ 69,90, painel de LED 18 watts por R$ 15,99, confiança e qualidade é Favorito Materiais de Construção. 43, estamos fechando agora. 42 e 59, 43 minutos. Etapa inicial de jogo. 1 para a equipe do CRB, 0 para a Chapecoense. A única e verdadeira fábrica de joias é Gasfajol. Joias e relógios você encontra na Gasfajol. Presenteie com qualidade. Passe na Gasfajol. 43 e 15, Diego Granto. É justo o marcador até aqui? Olha, a Chapecoense cresceu ali depois dos 32 minutos do primeiro tempo. Chegou um lance onde numa cobrança de falta beliscou a trave do goleiro Matheus Albino, mas é pouco ainda, olha ali. Ó. Saída errada, avançou a Chapecoense, pênalti. Penalidade máxima, numa saída errada do Matheus Cavicchioli, tocou a bola apertada para o Domo foi frouxo na jogada, e aí o Facundo Labandeira foi mais esperto, invadiu a área, e segundo a arbitragem, Matias Brasil, houve o toque por trás e o pênalti está marcado. É a favor do CRB, o jogador da Chapecoense, Matheus Cavicchioli, recebeu a bola, tocou para o Eduardo Domo pelo lado esquerdo, jogador da Chapecoense ficou esperando, nanando, enquanto isso o jogador do CRB tomou a frente e empurrou pelas costas, o pênalti está marcado a favor do CRB. E o pênalti, Beto? Olha, é a tal da jogador habilidoso, zagueiro habilidoso, joga na Europa. E o Matheus Cavicchioli também já faz tempo que tá com essa bolinha curtinha, achando que é o cara. Uma hora ou outra ele ia entregar o ouro. Não é hora e não é lugar de brincar ali atrás. Então, bobeira do Cavicchioli e o Doma também. Eu não vou culpar o Doma, porque é uma bola que tem que tirar ali de trás. É fogueira, né? Tá? Não tem que jogar ali atrás. Tá? A Chapecoense perdendo o jogo, querendo jogar bonito ali atrás? Peraí, né? E eu ia falando aqui quando deu o lance, que a Chapecoense melhorou depois dos 32 minutos do primeiro tempo, porém o seu lado esquerdo de defesa, lado direito de ataque do CRB, toda hora exposto, ali com o Mancha, com o próprio Doma ali, tem um volante que não pega ali junto, então é aonde que o CRB mais chega, e aí numa bobeira, eu vou dizer do Matheus Cavicchioli, que aquela bola, eu não gosto dessa bola recuada pro goleiro, nessa saída curta aí, a Chapecoense já se complicou duas ou três vezes somente nessa partida, e lamentavelmente agora sofre o pênalti. 45 minutos e meio. No apagar das luzes da etapa inicial, o CRB pode ampliar o marcador. Anselmo Ramon, capitão, a referência técnica, o goleador. Ele olha fixamente para a bola, está parado em cima da linha frontal da grande área. Em cima da linha do gol está o Matheus Cavicchioli. É o duelo do batedor contra o defensor. Preparado, Anselmo Ramon vai ser autorizado. Perna direita foi para a bola, atirou, gol! Gol! Gol do CRB a 45 e 50 da etapa inicial de jogo. Anselmo Ramon com extrema categoria. Tirou o Matheus Cavicchioli da foto. Cobrança de segurança, alto, indefensável. 2 para o CRB, 0 para a equipe da Chapecoense. Matias Brasil. Gol do CRB, Anselmo Ramon, lei do ex. De perna direita partiu para a bola, bateu forte, bateu alto. Matheus Cavicchioli pulou para o lado direito. Nem na foto saiu. CRB amplia, 2 pro time de Alagoas, 0 pro Verdão. Agora o Humberto Louser aí no intervalo da partida vai ter que recolocar essa equipe. Provavelmente a saída do Marcinho, entrada de algum, o Regis, o Tylon, aí vai ter que mexer nessa partida. O próprio Maílton para entrar nessa partida. E também o lado esquerdo defensivo da Chapecoense, que é uma peneira hoje. Justamente ali, onde que o goleiro está de frente para a jogada. É onde ele tem que observar, onde é o lado forte do time adversário. Aonde que ele ataca, aonde que ele é mais agressivo. Então não sai jogando por ali, inverte a bola. Aí, infelizmente, o Cavicchioli nanou, achou que é o cara para sair jogando com o pé. Ele realmente, ele é bom jogador com o pé. Mas tem momentos que você não pode titubear. Bola para Mário Sérgio, bico da grande área, passagem com o Marcelinho, foi no fundo para fazer o cruzamento, pegou mal no cruzamento, rebote voltou na intermediária, vai ficar para a equipe do CRB. Mais 5. Faça seus óculos com quem entende de óculos, veja o mundo de maneira única, tecnologia Zeiss e com óticas Gasparetto. Não perca o foco, o lance do jogo, sempre para óticas Gasparetto. Mário Sérgio perde mais uma jogada, escorregou. Hoje o Mário Sérgio não está conseguindo completar nenhuma jogada, está sentindo a marcação dos pesados zagueiros da equipe do CRB. Ele tá sozinho também, Gladir. Ninguém encosta no jogador. Aí é difícil. Você recebe uma bola já no meio dos dois zagueiros e ninguém encosta. O time da Chapecoense não tem saída de bola. Olha o chute agora. Olha a bola, chutada, desvio na zaga pela linha de fundo. Escanteio, complemente, Diego. E aí a Chapecoense é presa fácil pro time do CRB. Tava melhorando na partida depois dos 32 minutos, mas lamentavelmente não foi o primeiro tempo aí que ninguém esperava da Chapecoense. Select Capilar, clínica premium, referência em transplante capilar e terapias capilares. Em Chapecó, em região, agende avaliação no 30 26 5712. Select Capilar, a saúde do seu cabelo. 48 minutos e meio. Já informou o Matias Brasil, vamos a 50 minutos. Está autorizado para cobrança de escanteio a equipe do CRB. Vem cobrança lá do setor esquerdo, vai ser autorizado. Partiu para a bola, levantou no miolo, a confusão passa por todo mundo. Cai a equipe na direita, vai ficar para o Hereda. Preparou um novo cruzamento, pegou mal na bola. A bola mesmo assim caiu lá no segundo pau. Volta a bola do rebote, vai ficar dominada pela equipe do CRB com Léo Pereira. Léo Pereira para Formiga, fez o cruzamento, corta a zaga. Voltou o rebote para o Hereda, bateu no canto pela linha de fundo. Esta bola não entrou porque Deus não quis, hein, Matias? E por detalhes, recebeu a bola ali depois do cruzamento pelo lado esquerdo, teve um toque do jogador da Chapecoense tentando afastar, de perna esquerda, sem nenhum tipo de marcação, o jogador do CRB finalizou e é no cantinho, passou o próximo à trave, 2-0 CRB, Gladir, em Alagoas. Ô Gladir, você lembra de ter falado o nome do Bedinelli primeiro tempo? Uma ou duas vezes. Tudo em estofados sob medida você encontra na Gemil Estofados. Faça orçamento sem compromisso com o Matheus pelo telefone 3323-2364, 4930. Mais 30 segundos para encerrar o tempo de compensação de 50 minutos. 2 para a equipe do CRB, 0 para o time da Chapecoense. Inviolável Segurança 24 horas. Mantenha seu patrimônio seguro e inviolável. É segurança garantida. Bola de Foguinho, Foguinho entregando para Giovanni Augusto. Abriu na extrema direita. Na bola colocada, tentativa por lado Marcelinho. Joga com o Marcinho. Marcinho vai pela meia no pivô da armação. Cruzamento, boca do gol. Mário Sérgio de cabeça. Garra no alto. Goleiro Matheus Albino. Não solta, Matias. Pelo lado direito. Um cruzamento na área buscando o centroavante Mário Sérgio. Ele se esticou todo, deu um toque de cabeça. Bem posicionado no meio do gol. Matheus Albino saiu para ficar com ela. Pede a bola, o árbitro vai encerrar. Aponta para o centro do gramado. O árbitro Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro, está colocando ponto final no primeiro tempo de partida. Encerrada a etapa inicial, 2 CRB, 0 Chapecoense. Matias. Fim de papo no primeiro tempo. Ambas as equipes se encaminham para os vestiários. Muito bravo o Thomas Bedinelli, deixa o gramado nesse momento. 2-0 marcador a favor do CRB nessa primeira etapa. Em Chapecó você conta com o melhor em postos de combustíveis, Rede Bauer Postos. Qualidade do combustível Shell, o Bauer Postos do centro atende 24 horas. Você encontra mais que combustível. Tem loja de conveniência completa, Rede Bauer Postos. Abasteça a sua jornada com confiança. Você está curtindo as emoções do futebol e nós vamos para o destaque dos comentaristas. Antes de começarmos aqui o nosso intervalo interativo, primeiro o Beto Bendito dizendo se é justo o resultado de 2-0 para o CRB. Olha, é justo o resultado sim, porque o CRB foi efetivo, teve as oportunidades e acabou fazendo. Time da Chapecoense, vários jogadores muito abaixo hoje, muitos jogadores. Esse é o grande problema e era a minha preocupação, do Humberto Lozzi conseguir manter esse time equilibrado. Infelizmente, hoje o time da Chapecoense foi o pior primeiro tempo que eu já vi depois que o Humberto Lozzi chegou. Milhões de pessoas fazem parte desse movimento. Fazer uma escolha financeira é decidir e crescer juntos. Sicoobi, mais que uma escolha financeira. Ainda no segmento de opinião, já projetando a análise que vai ser aprofundada dentro do nosso intervalo interativo, o comentarista Diego Grando diz se há alguma esperança para uma reversão de quadro no segundo tempo. Olha, a Chapecoense vai ter que mudar muito sua postura, principalmente a saída de bola. Eu acredito que o Humberto vai ter que fazer duas alterações, vai ter que tirar ali provavelmente o Carvalheira, colocar mais um volante, talvez o Tarek, e tirar o Marcinho. Pode ter, tem a opção do Regis, do próprio Maílton, porque realmente não funcionou e deixou muitos espaços ali com apenas um volante de marcação. As soluções que você procura para a comunicação visual da sua empresa você encontra na Gráfica Expresso, na 7 de setembro, centro de Chapecó. O telefone é o 984-329588. Gráfica Expresso, sua impressão é única, a nossa também. Fim de papo, foram 50 minutos de bola rolando, primeiro tempo de partida, 2 para a equipe do CRB, 0 para o time da Chapecoense, e nós vamos para o intervalo interativo para manter mobilizada a equipe Nota 10 do rádio, no microfone da Condá, sob comando do Marlon Luiz. Equipe Nota 10, é muito mais emoção. Emoção. Está no ar o intervalo interativo com a equipe Nota 10. Muito bem, intervalo interativo, estamos sofrendo de novo com a Chapecoense. Chapecoense cometendo muitos e muitos erros. E é claro, jogadores sumidos, como falou o Diego, como falou o Beto, e o torcedor aqui tá chateado de novo, né? Tem jogadores aí que estão se escondendo. Daqui a pouquinho vale o ingresso aí pra primeira feijoada Arena Bendito Sunset, hein? Dia 25 de maio, tá? Sabadaço, o dia vai ter muito rock, muito pagode, muita caipirinha. Daqui a pouco o ingresso pode ser seu. Vai participando no 3361-3110. Viel Máquinas, vendas de peças e serviços para máquinas pesadas. Acesse o site agora aí, vielmáquinas.com.br, e saiba muito mais, tá? 3025-4800. A Viel Máquinas é revendedora autorizada Hyundai. Viel Máquinas e seu IPTU transforma a nossa cidade com a aquela contribuição. Chapecó, pensa grande, e para investir em grandes obras você tem que pagar o seu IPTU aí. Pague até 20 de maio e ganhe 5% de desconto, ou então parcele até 9 vezes. IPTU 2024. Tamo junto, mandar um abraço aí pro Nelson. Alô, Nelson Confortinho, tá ouvindo a gente aqui. Me convidou pro churrasco amanhã, rapaz do céu. Que sofrimento. O Antônio Marcos, da Mitzburg, rapaz, tá sofrendo pra caramba aí. Só faltou aquele lanche pro Diego, né? Só faltou aquele lanche pro Diego, aquele X maroto. É só o Aue, é, brincadeira, né, rapaz, aqui, ó. Cara, tô me sentindo, é brincadeira, é verdade, esse time aí é brincadeira, hein, Antônio? Pessoal aqui sentiu falta daquele X-calota, rapaz, pra nós saborear nessa noite maravilhosa de futebol. Mas de futebol, jogo apresentado, niente. Diego Grando, analisa aí, por favor, o primeiro tempo. Chape tomando esses 2-0, é muito erro, Diego. Olha, Chapecoense nesse primeiro tempo, tudo que fez... Nesses, vou falar diante do Ituano e diante do América. Chapecoense não teve aproximações das linhas, jogadores muito espaçados, não conseguia trocar 3 passes certos. Chegava, ora pelo lado direito, ali com um pouquinho mais, com Marcelinho e Tomás Bedinelli, mas o lado esquerdo de defesa da Chapecoense, lado direito de ataque do CRB, aonde que chegou toda hora. Até que numa jogada ali, o Hereda achou no primeiro lance, o GG já jogou a bola pra cima logo aos 10 minutos de jogo. E aí a Chapecoense não conseguiu suportar numa cobrança de falta pelo lado esquerdo, conseguiu fazer o gol através do Simon, um erro de marcação do nosso Mancha, que lamentavelmente também não faz uma bela partida. Depois, aos 30 minutos, até a Chapecoense tenta retomar a partida, tem um pouco mais de aproximação, o Giovanni Augusto aparecendo, Foguinho até aqui no meio de campo da Chapecoense, jogador mais efetivo, mas é pouco isso. Numa cobrança de falta pelo lado direito, né, do Giovanni Augusto, a Chapecoense joga a bola na trave. Mas depois disso, a Chapecoense não consegue mais. E aí, num erro de bola, de saída de bola do Matheus Cavicchioli, o Doma faz o pênalti no jogador, né, do Labandeira. E aí o Anselmo Ramon, oportunista na lei do ex, faz 2-0. Justo até aqui os 2-0 pro CRB. Tá certo, nesse momento o Beto tomando cafezinho, o Diego cafezinho, bolacha. Agora para o âncora aqui do intervalo, niente, né? Autoescola Chavante, referência quando o assunto é CNH. Autoescola Chavante, lá no bairro EFAP, dirija sempre com responsabilidade. É café que eu quero, bolacha não. É café que eu tô querendo aqui, rapaz. Oral Unique, a clínica mais indicada de Chapecó e região. Sorriso sempre renovado. Na melhor, 3328-8080. Beto Bendito, os destaques do primeiro tempo, tanto pro mal como pro bem, Beto, que eu tô brabo, Beto. Olha, destaque da Chapecoense, positivo. Não vi nada de positivo. O Foguinho correndo bastante. O resto dos setores, todos eles com deficiência. A zaga também hoje bateu cabeça, né? Os nossos laterais muito mal na marcação. O Mancha parece que tá com medo de jogar. Os nossos dois principais jogadores, que até então seriam os destaques e os responsáveis pela construção da jogada, que é o Tomás Bedinelli e o Giovanni Augusto, muito, muito escondidos, participando pouco das jogadas. O Mário Sérgio, o jogador também que está isolado lá dentro da área, mas às vezes que a bola chegou, ele não conseguiu dominar a bola, tá? E o Marcinho... O Marcinho é aquele jogador, né, que tem um lampejo no jogo e depois ele desaparece 3-4 partidas. Infelizmente, hoje a Chapecoense não existiu. O que tá acontecendo com o Marcinho, Beto? Olha, eu não sei, não dá pra entender, porque o Marcinho tem jogos que ele é o destaque. E de repente ele desaparece, e isso já faz tempo, faz desde o ano passado. Por isso que quando a gente pede que tem que ter banco de reserva, altura, né, porque aí... quem sabe inspira os jogadores a se movimentar um pouquinho mais, é por causa disso. Hoje, se o Humberto trocar 5 jogadores ou 6 jogadores, ele não vai errar, porque é impossível o time jogar tão mal e um time não se encontrar como a Chapecoense. Porque a jogada do CRB é pelo lado direito e a Chapecoense até rouba a bola no meio de campo. Por várias vezes roubou a bola. Perdeu a chance de gol também, né? O problema é que quando dá o segundo passo, o terceiro passe, a Chapecoense não consegue acertar. Os jogadores estão muito longe, aquele buraco no meio de campo. Então tem que voltar a ter aproximação e os jogadores entrarem no segundo tempo ligado. Porque Marcinho pode substituir. Impossível o Tylon não ter um melhor desempenho que ele, o próprio Rubens. O Rubens não tá nem relacionado hoje. O Maílton. Entendeu? É impossível não ter melhor resultado. Porque o Marcinho, quando recebe a oportunidade de chutar no gol, é difícil ele acertar. Tá? No jogo passado, perdeu um gol incrível. Então eu acho que o Maílton ou o Taylor tem que entrar nesse time, porque o time do CRB, do meio pra trás, o Falcão batendo muito, mas o time perde muita bola, ele entrega a bola com facilidade. É a Chapecoense que não capricha na finalização ou na construção da jogada. Tava 1-0, Chapecoense sofrendo aí o erro grosseiro, né? Isso prejudica o andamento, o cara desanima, o cara tá correndo na frente, como falou o Diego, o Mário Sérgio sozinho, ninguém encosta no cara, aí o Marcinho sumido. Eu acho que tava tão nítido que vocês disseram aí pela esquerda, que tava tomando um rodeão, que ele botou o Marcinho lá pra direita, né? E pra puxar uma marcação melhor pra cá. O que fazer nesse segundo tempo aí? Mudanças pra vocês, possíveis mudanças do Loser. Olha, eu, no meu entendimento, o primeiro jogador que eu tiraria seria o Marcinho para colocar o Maílton ou o Taylon para conseguir uma jogada de velocidade para dar uma preocupação para o sistema defensivo. O sistema defensivo não se preocupa em marcar o time da Chapecoense, porque o ataque da Chapecoense hoje é inoperante. A Chapecoense não consegue chegar. O Manche também não consegue passar do meio do campo para ajudar lá na frente, mas também se deve muito ao espaço dado no meio de campo, a falta de movimentação, ou melhor, de participação do Giovanni Augusto e do Thomas Berdinelli. Então eles estão escondidos. É bem verdade que o time do CRB está batendo, mas não precisa ter medo da pancada. Vai pro estouro também, faz o que fez o Giovanni Augusto, tá? Porque se o Giovanni Augusto não faz aquilo, ele tomou cartão amarelo, deixou o braço, quase, mas o time foi, do, né, CRB estava atropelando o Chapecoense. Tava batendo muito. Então tem que chegar um momento que a Chapecoense tem que se impor também. Você muda também, Diego? Ah, eu mudaria duas peças. Não é que eu não gostei do Carvalheira hoje, mas os espaços, a Chapecoense precisa de dois volantes de marcação. Mas o Foguinho também tá mal, Diego. Ah, mas o Foguinho ainda é o jogador, Marlon, que mais aparece pra Chapecoense. E ele marca sozinho. Não que o Carvalheira não tenha essa, vamos dizer assim, a característica de marcador. E aí quando os dois da frente, o Tomás Vedinelli e o Giovanni Augusto, recebem a bola, eles não conseguem voltar a fazer a marcação. Então, principalmente, eu tiraria hoje o Carvalheira, colocaria o Tarik para melhorar principalmente esse lado esquerdo de marcação da Chapecoense, para ajudar o Manche, que tá tomando bola toda hora ali, o 2-1 ali. Complicou, né? E também tiraria o Marcinho, concordo com o Beto, entraria o Taylon ou o Maílton para poder agredir essa zaga do CRB, porque a gente já viu ali que o Simon e o Fábio Alemão não são tudo aquilo. Não é tudo isso mesmo. Bauer Postos, atendimento 24 horas, lá você encontra muito mais que combustível, em aquela loja de conveniência completa. Rede Bauer, Bauer Postos e Calçados Novo Hamburgo tá esperando por você. O presente da sua mamãe é na Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. E você faz seus óculos com quem entende. Óticas é Gasparetto, tecnologias AIS, o lance do jogo, sempre para Óticas Gasparetto. E Gas Fajol, joias e relógios você encontra na Gas Fajol. Presenteie com qualidade, passe na Gas Fajol. Fajol, você participando com a gente, tem show de prêmios, hein? Tem uma mesa geleira da Gravar Artes, tem um rodízio de pizza da Fornodoro, tem um copo térmico da Mega Cell Shopping e uma camisa da Chapecoense, oferecimento da Inviolável. Beto Bendito e Diego Grando. Começa com o Beto aí. Bedinelli, sumidaço. Anotei aqui. Marcinho, errando muito. Foguinho, perdido. Aí eu coloquei aqui também, Carvalheira, muito recuado. Nessa meiuca, dá pra mudar todo mundo aí, né? Poderia mudar, ou pelo menos dar um puxão de orelha e ajustar esse meio de campo. Fazer o que ele voltar a jogar da forma que jogou as outras partidas. Mais próximo, tira um pouco o time de trás, ajusta essa marcação lá do direito de ataque do CRB e ajusta o meio de campo. Porque os quatro jogadores não se entenderam. Tá? O Foguinho ainda foi o jogador mais participativo, tentando ir pra frente, já que os dois não vinham voltando, o Foguinho tentou ir pro ataque, mas aí deixa uma brecha e deixa o Carvalheira sozinho na marcação. Por isso que estoura sempre na lateral direita, na lateral esquerda da Chapecoense, deixando o Mancha mano a mano. Mepar, tudo para móveis, esquadrias e mecânica, a loja mais completa da região. Mepar, uma parceria de peso. E Autobem Santa Catarina Oeste, seu caminhão com a maior cooperativa de proteção do Brasil. 99922-0249, Autobem Santa Catarina Oeste. Diegão, e o Bedinelli, sumidaço, Diegão. É, o Bedinelli, ele, a hora que ele estava, quando ele começou a partida no lado direito, a Chapecoense até conseguiu criar. Porém, o Marcinho na esquerda não conseguia criar e era uma avenida. E aí o Humberto Loser fez colocou o Tomás Bedinelli na esquerda para tentar voltar, recompor, ajudar o Mancha, e aí botou o Marcinho lá, e aí caiu o futebol dos ambos os dois. O Marcinho já estava abaixo, e aí o Tomás Bedinelli também caiu. O Matias tem informação, mas antes aqui, ó, quem levou o ingresso para a primeira feijoada Arena Bendito Sunset foi Amarildo José Marques. Amarildo José Marques levou o ingresso no nosso intervalo interativo para a feijoada, que vai ser um sucesso na Arena Bendito Sunset, dia 25 de maio, Matias, vai. A informação que chega, a Chapecoense sem alterações para a segunda etapa. Não muda, parece que o Loser gostou do time. Ah, ele vai tentou dar uma chacoalhada no time aí, esperamos que consiga dar rendimento, mas assim, ó, o Marcinho, ele já tá pedindo novamente para ser banco. Bugio, Tratores Case, a força que move o agronegócio, e Farmácia do Trabalhador. São 8 lojas em Chapecó, 4 no centro e, é claro, 2 na IFAP, 2 no Passo dos Fortes. Tem sempre uma muito perto de você. Troque o óleo do seu carro com quem entende, com qualidade, que você merece. Mecânica Chapecó, Alto Ar, no bairro Líder, na rua Venezuela. De volta com Gladira Zambuja, esperamos mais sorte e convido você, vai com a gente no 3361-3110, na live do Facebook, lá o Matheus Ribeiro, reservaço, rapaz, reservaço do CRB, e também no YouTube, faz sua parte aí, daqui a pouco eu volto no terceiro tempo, pra ver se eu falo o seu nominho aqui, fica tranquilaço, vamos lá, sexta-feira tem muita coisa pra acontecer, de volta, Gladir Azambuja. Muito bem, esse foi o Marlon Luiz que comandou o intervalo interativo e agora estamos de volta, vai começar o segundo tempo e o CRB tem alterações. Alteração nesse momento, tá entrando camisa número 33, o João Pedro, e entrando camisa número 6, o Caio César. As duas alterações do CRB, vamos ver quem está saindo aí, vamos aguardar, ver o quarto árbitro levantar o seu instrumento de trabalho. Tá saindo o camisa número 17, o Rômulo, ele só trocou as cores ali, né? Foi bem gigante. E a segunda alteração já informa. Muito bem, vai começar o segundo tempo, daqui a pouco a gente confirma então essas alterações. Mário Sérgio na bola, vai ser o primeiro a bater nela, apita o árbitro. E a bola volta a rolar, começa o segundo tempo, recomeça o jogo. Só me confirma o nome dos que entraram aí, Matias, por camisa favor. Camisa número 6, Caio César. E Caio. Camisa número 33, João Pedro. 33, João Pedro. Isso. Daqui a pouco vamos confirmar então quem é que deixou o gramado. O primeiro a deixar foi o Rômulo 17. Rômulo 17. 33 para João Pedro. Isso. São as alterações. E daqui a pouco a gente... Saiu o Léo Pereira com a 38. Muito bem. Então Léo Pereira e Rômulo são os dois que saem. Caio César e João Pedro são os que... estão ingressando no gramado. Saída de bola pela intermediária favorece a equipe da Chapecoense e vai levando com Bedinelli. Abriu na ponta canhota, mas abriu muito forte. A bola se perdeu pela linha lateral. Marcinho não chegou nela. Mancha que havia batido da bola. E o arremesso pelo setor direito favorece a equipe do CRB. Trate o seu carro com a qualidade que ele merece na Chapecó Auto Ar. Venha nos visitar na Rua Venezuela, 136, bairro Líder em Chapecó. Ou ligue para 49-3026-6706 e agende o seu serviço. 1:10, a Chapecoense está perdendo por 2-0. E agora ficamos na expectativa para ver se vai acontecer uma reação. O técnico Humberto Loser não mexeu no time. E aí uma falta de ataque em cima do Marcelinho. Marcelinho acho que foi um dos jogadores que mais recebeu falta até agora, hein, Matias? Apanhou, rapaz do céu. Falta marcada em cima do Marcelinho, lateral direito, fez a disputa de bola e no ar foi deslocada. Acabou caindo ali o jogador da Chapecoense. Falta a favor do Verdão, a primeira da segunda etapa. Lado direito, campo de defesa intermediária. Promoção Consórcio Premiado Case. A cada compra, a cada cota comprada, você ganha o número número da sorte e concorre a 6 tratores Farmal 80. Quanto mais cotas você comprar, mais chances tem de ganhar. Bugil Tratores, a força que move o agronegócio. 1 minuto 50 pela intermediária, vai avançando a equipe do CRB na bola aberta pela direita. Uma tentativa com o jogador que é o Facundo. Facundo Labandeira volta a bola no corredor para Hereda. Hereda volta no círculo central, vai começar com o sistema de defesa com o Simon. Simon ao seu lado para o jogador que é o Fábio Alemão. Fábio Alemão para a esquerda, coloca a bola para a Formiga, tenta a triangulação no comando, cortou o Bruno Leonardo, mas cortou mal. O lançamento no comando, a chegada com perigo, a batida passa à direita pela linha de fundo. Chegou forte, chegou o GG, apareceu como elemento surpresa. Quase o terceiro gol do CRB, hein, Matias? Foi lançado no ataque, camisa número 8, GG por trás da marcação, o marcador nem viu ele chegando, era o Bruno Leonardo, de perna esquerda, ele finalizou direto, mandou ao lado da meta do Matheus Cavicchioli, tiro de meta a favor da Chape. Tudo em ferragem cortada, dobrada, pra sua obra, você encontra em Ferros Bartolomei, na equipe comandada pelo Paulo Bartolomei, você pode confiar. Pedido feito é pedido entregue, com pontualidade. Ligue no 3323-0133, 2:55, o cronômetro agora corre contra a Chapecoense, porque está perdendo pelo placar de 2 a 0. Já passamos agora da casa dos 3 minutos. Segundo tempo de partida, Campeonato Brasileiro da Série B. Lateral pela direita favorece a equipe do CRB, vai para a cobrança o Hereda. Pede aproximação, ninguém chega, demora-se para a cobrança, vai jogar pelo fundo, jogou. Na tentativa de passagem, deu certa jogada. A tentativa de cruzamento bateu em cima do Doma. Bate no jogador Facundo Labandeira, vai pela linha de fundo e é tiro de meta, é isso, Matias? A favor da Chapecoense, pelo lado direito Labandeira tinha posse de bola, finalizou em cima do jogador da Chapecoense buscando o escanteio, mas a bola tocou por último nele, tiro de meta marcado a favor da Chapecoense, que a Vicchioli vai pra cobrança. Ora Única, a clínica mais indicada de Chapecó e região. 2024 é pra você ter o seu sorriso renovado na melhor e ainda com condições super especiais. Agende sua avaliação no 3328-8080, eu falei, Ora Única, viva de frente. 13:55, estamos cabendo para 4 minutos. A Chapecoense chegou e conseguiu cavar um escanteio. É lá pelo setor esquerdo. Vamos ver quem vai para a cobrança. Estava lá o Marcinho, vai deixando a jogada. Me parece que o Giovani Augusto que vai cobrar. É isso, Matias? Se posicionando o jogador da Chapecoense lá pelo lado esquerdo. Isso mesmo, e parece ser o Giovani também que está chegando lá. Ele na bola de perna direita. Giovani Augusto, cobrança de perna direita pela ponta canhota, vem cobrança com a perna invertida, vem cobrança fechada. 4 minutos e meio seria o momento ideal para começar a reação dentro do jogo. Um gol agora, quem sabe, hein? Quem sabe? Na força aérea, preparado Giovani Augusto, foi para a bola, levantou no segundo pau, quem subiu, subiu de cabeça o Doma. Mas pegou mal na bola pela linha de fundo, sem perigo, Matias. Tiro de meta marcado, cobrança de escanteio no segundo pau, Eduardo Doma subiu mais que todo mundo, mas sem ângulo, sem jeito, muito mal na bola, tocou fraco. Tiro de meta para Matheus Albino, que não trabalhou na partida, 2-0 CRB. A verdadeira qualidade de vida está nos detalhes. Edifícios planejados para criar ambientes que inspirem conforto, felicidade e bem-estar. BIM Incorporações, construindo relações, vem saber mais no 49 999 89 2111. São 5 minutos e 10, já estamos rompendo a casa de 5 minutos. 2 para a equipe do CRB, 0 para o time da Chapecoense. Domina a bola Marcinho na frente do marcador, deu as costas para ele, escora a bola mais atrás para Marcinho, Marcelinho para Cavicchioli, dominou Cavicchioli, parou, pensou de perna direita, faz uma ligação direta no comando ataque, a bola bateu no Mário Sérgio, voltou para Giovani Augusto, demorou demais, mesmo assim conseguiu ficar com a bola dominada, avança pela meia direita, abriu na ponta, faz a conexão com o Marcelinho, domina Marcelinho, para, olha, pensa e entrega no pé do adversário. Um lance bizonho do Marcelinho agora, perdeu uma bola ridícula e na sequência, Giovani Augusto brigou para jogar a bola pela lateral. O arremesso pelo setor esquerdo favorece a equipe do CRB. Beto Bendito, erros infantis e que explicam essa derrota até aqui, hein? Olha, inacreditável, né? Nós que vimos a Chapecoense por 3 jogos aí, iniciando a temporada, o time jogando bem, compacto, por mais que lá contra o Guarani a Chapecoense tenha jogado com um jogador a menos, mas fez uma melhor partida do que hoje jogando em 11. A Chapecoense, muitos jogadores abaixo. O Marcelinho, o Mancha, hoje irreconhecível. Os próprios dois meio, Thomas Bedinelli, Giovanni Augusto, o Marcinho, os jogadores muito abaixo. Aí fica difícil você encarar o CRB e ainda falhando, né? Ainda a Chapecoense falhando. Então, realmente, o time da Chapecoense fazendo uma partida irreconhecível. O seu IPTU transforma a nossa cidade com a contribuição. Chapecó pensa grande, não para de investir em grandes obras. Pague à vista até 20 de maio e ganhe 5% de desconto. Ou parcelem até 9 vezes. IPTU 2024, Prefeitura de Chapecó, 6h55. Caminhando para a casa de 7 minutos do segundo tempo de partida. Placar está apontando 2 para o CRB, 0 para a equipe da Chapecoense. Chapecoense tem falta, rente a lateral direito um pouco além, depois da risca divisória do gramado. Prepara-se para a cobrança, Bruno Leonardo. Ele para, olha, pensa, demora, agora sim. Cobra no círculo central e entrega a bola para Bedinelli. Domina Bedinelli, um toque mais à frente para começar. Era o Mancha, agora. Agora sim o Bedinelli faz a parede na bola na direita para Bruno Leonardo. Esse com Carvalheira aparece por entre os zagueiros. Carvalheira dominou, volta a bola pela direita para Leonardo. Lá vai Bruno Leonardo. Mais à frente, toque curtinho para Marcinho. Volta a bola para Bruno Leonardo. Está brigando com o adversário. Ele se enrolou todo com a bola. E ela se perdeu pela linha lateral. Um arremesso favorece a equipe Gladir, do CRB. Gladir, me desculpe, mas esse lance mostra a desorganização da Chapecoense. O Bruno Leonardo sendo o armador do time. E o Carvalheira no meio dos dois zagueiros. Não é bola pra isso. Você tem três meias de ligação. O Carvalheira, o Giovanni Augusto e o Tomás Bedinelli. Não é hora do zagueiro vir fazer essa ali. Não cai no pé de um cara com qualidade. Uma bola para Facundo, é o Facundo Labandeira que domina, toca na intermediária para João Pedro, esse mais atrás para começar com o Simon, que retarda para o goleiro lá na intermediária, ele sai como se fosse um líbero, dominou na perna esquerda, tentou o lançamento longo, conseguiu a ligação com o João Pedro, domina, põe a bola no gramado, vai jogar com o Falcão, pediu e recebeu, funcionou a triangulação pela meia direita, tentou no comando, a bola parou no GG, lançou na ponta canhota, boa bola, chegou perigosamente o CRB, cruzamento na área, toca que pra trás, quase gol contra. A bola bateu no Mancha, foi pela linha de fundo, escanteio, Matias. A favor do CRB, pelo lado direito. Teve o toque lá pelo lado esquerdo, fez a inversão de bola, faz o que quer o CRB, cruzamento meia altura na área. Mancha posicionado, conseguiu tirar ela, quase contra o próprio patrimônio. Escanteio marcado, lado direito, CRB pra cobrança. Dia das Mães, calçados Novo Hamburgo, amor, presentes nunca são demais. Tem crediário pra pagar em 10 vezes, tem crediário fácil, tem 60 dias também para o pagamento. Dia das Mães é aqui, Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 9:05, o tempo corre, o tempo passa. É o CRB que está no campo ofensivo. Escanteio para ser cobrado pela direita. No primeiro pau, bola desviada pela linha de fundo. Escanteio de novo, Matias. Novamente, cobrança de escanteio pelo lado esquerdo. Teve um desvio ali, era o Mário Sérgio quem estava posicionado. Novo escanteio para o CRB, mesmo lado esquerdo. Terra, planagem e pavimentação asfáltica com a Plana Terra. Credibilidade e pontualidade é com a Plana Terra. Escanteio cobrado curto. Bola no bico da grande área, o cruzamento no segundo pau, Cavicchioli deu um tapo munhecaço na bola pela linha de fundo, é o terceiro escanteio consecutivo, Matias. De soco, salva a Chapecoense, cobrança curtinha de escanteio, cruzamento na área, Anselmo Ramon fechava no segundo pau, Matheus Cavicchioli subiu mais que todo mundo, deu um soco com a mão esquerda na bola, conseguiu desviar, escanteio marcado, lado esquerdo para cobrança do CRB. Rodízio de pizzas com acompanhamentos é na Fornodoro, Fornodoro pizzaria na Barão do Rio Branco, ao meio-dia tem almoço na Fornodoro, pizzaria, é pra lá que eu vou. 10 minutos do segundo tempo. Está no ataque a equipe do CRB com um novo escanteio, terceiro consecutivo. Prepara-se pra cobrança, o lançamento, primeiro pau, corta a zaga pela linha de fundo. E é o quarto escanteio, Matias. Pro CRB, pelo lado esquerdo, cobrança meia altura no primeiro pau, o jogador da Chapecoense conseguiu rasgar de cabeça. Escanteio marcado, lado esquerdo pra cobrança GG. A noite de aniversário da Chapecoense está indigesta. 2-0 para o CRB e o time de Alagoas está pressionando. Mais um escanteio, quarto consecutivo. Prepara-se para a cobrança GG. Perto da canhota, ponta do mesmo lado, levantou, fechado, subiu, a zaga cortou. Rebote, voltou pro Falcão. Jogou na grande área, havia impedimento marcado. O jogo está parado e atenção, público esportivo da Condá. No microfone da equipe Nota 10, a CB Bebidas informa. É tempo de dar tempo para a bola e conferir tempo e placar do futebol. No Rei Pelé, em Alagoas, olha a saída errada da Chapecoense, bola na intermediária, dominou GG, vai bater a gol, preparou, desvio, agarra! para Matheus Cavicchi. Olha, bola desviada, cheia de perigo, cheia de efeito, confirmando. 11 minutos e 12 da etapa final de jogo. Placar de 2 para o CRB, 0 para a Chapecoense. Amanhã tem mais Brasileirão Série B, tem o Amazonas enfrentando o Santos, o Sport enfrenta o Brusque, Guarani e Botafogo, Operário e Ponte Preta e Avaí e Coritiba. Pepsi Guaraná, ACB Bebidas. Futebol é paixão. Equipe Nota 10. Vibrando com as emoções do futebol hoje, vibrando, mas não muito, porque tá 2-0 para a equipe do CRB, bola para Foguinho. Foguinho demorou demais, não tem ninguém para tocar a bola. O time da Chapecoense hoje é um amontoado de jogadores que não consegue se entender no gramado. 11:50, estamos caminhando para 12 minutos, mas por que não uma reação, né? Hein, ô Beto Bendito, se sai um gol da Chapecoense, não muda a história desse jogo? Ah, com certeza, mas a Chapecoense, ela tem que tomar iniciativa, a Chapecoense tem que se reorganizar em campo, os jogadores têm que querer. Eu não consigo ver o jogador dividir uma bola, ganhar uma jogada, aquele espaço que a gente via no Campeonato Catarinense novamente. Então, o time da Chapecoense hoje é muito longe de ser aquele time que nós almejávamos que poderia ser menos sofrido. Hoje mostrando ser o time do catarinense. E o Humberto está demorando para mexer, né? Projeto Entulho Bom, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da indústria de construção civil de Chapecó. É a iniciativa do Grupo Cetric, sempre preservando o meio ambiente. Falta para Chapecoense, uma falta cometida em cima do Giovanni Augusto, ele mesmo vai para a cobrança. É ali pela intermediária. O negócio é jogar bola para a área. Quem sabe lá o Bruno Leonardo, Doma, os grandalhões não conseguem um desvio em direção ao gol. 12:50. Partiu para a bola Giovanni Augusto, levantou, saiu o goleiro, soco na bola. Rebote voltou na intermediária, vai ficar com a equipe do CRB. A bola tem o Marcinho brigando de cabeça, no rebote fica a bola para João Pedro, passadas largas, tentou abrir na ponta, abriu errado, arremesso pela direita, favorece a equipe da Chapecoense. Sua caminhonete está precisando de capota, engate, reboque, bagageiro de teto e muito mais? Precisando, vá direto até a Pointer Acessórios em Chapecó. O telefone é o 3329-1020. 13:20, etapa final de jogo. O juiz vai lá para conversar, me parece, com o goleiro e com o Simon. O Simon também está sentindo. E você, Diego Grando, acha que um gol poderia mudar a história desse jogo? Um gol para a Chapecoense, lógico, né? Pode mudar, sim, mas eu não vejo a Chapecoense chegando nesse gol. Lamentavelmente, o segundo tempo começou como o segundo tempo. Uma Chapecoense dispersa em campo, muito longe as linhas, os jogadores não conseguindo fazer aquela conotação tática que a gente tanto falou do Humberto Loser. E Humberto Loser, como o Beto bem salientou aqui, demorando demais, teimando nesse time. Tem que mexer, não adianta. Documentação de veículos, emplacamentos, transferências, aquisição de placa preta é com o Despachante Verdão. No Despachante Verdão, seu documento sai na hora 14. Já passamos da casa de 14, 14 com 10. Estamos na etapa final de jogo. 2 para o CRB, 0 para a Chapecoense. Na noite de aniversário do Verdão. Tá amargo, tá apimentado que serviram até agora. Marcelinho tentou pela direita, bateu em cima de dois marcadores. É novo lateral. 4, 5 metros à frente de onde ele cobrou antes. Vai pra cobrança, entrega para Bedinelli. Bedinelli fugiu da marcação, girou na frente do marcador, entrega pela direita. É Carvalheira que vem buscar a jogada, faz uma longa inversão da direita para a esquerda para Marcinho. Marcinho dominou, parou, olhou, pensou. Giovanni Augusto pediu a bola. Bola para Giovanni Augusto no pivô da armação. Ele contra o Falcão, escora a bola mais atrás para Carvalheira. Vai para o novo lançamento na ponta para o Mancha, bola muito alta, Mancha mesmo assim tocou de cabeça, a bola respingou na grande área, corta a zaga do CRB, rebote voltou para o Doma, se enrolou, mas conseguiu o toque à frente, tocou errado, vem Giovanni Augusto, briga no carrinho, a bola volta e agora vai dar contra-gol para a equipe do CRB. Olha o Anselmo Ramon, tentou o lançamento, Doma na recuperação, seria um contra-golpe fulminante se o Anselmo Ramon não dá o passe fraco. Doma dominou, pediu, recebeu, entrega no meio para Foguinho, Foguinho na cabeça do círculo central para Giovanni Augusto, trabalha a jogada, faz o pivô, abre pela direita para Marcelinho, Marcelinho recolheu mais atrás, chegou Carvalheira, pediu, vem no vértice do triângulo e entrega a bola para Giovanni Augusto, levanta a cabeça pedindo aproximação, vai lentamente carregando a bola sob seu domínio, a marcação vem em cima dele, agora ele acelera a jogada, abriu na ponta, faz a ligação com o Marcelinho, saiu da ponta, foi para meia, levou, tentou bater a gol, bateu em cima da marcação e vem a resposta do CRB na bola para o Facundo, Facundo Labandeira, deu o passe errado, a recuperação é de Bruno Leonardo, esse entrega mais atrás para Doma, Doma retarda para o Cavicchioli. Jeep Gambato Chapecó, faça um test drive na Commander, na Compass ou na Renegade. Não perca tempo, Jeep Gambato Chapecó. No trânsito, escolha a vida. partida. 16 minutos. Bola lançada para o Marcelinho. Não conseguiu dominar. Desanimou. Perdeu a jogada. A recuperação é da equipe do CRB. Fica um perde-ganha danado ali no meio-campo agora. A bola ficou para GG. Lançamento na ponta canhota em velocidade. Ele entregou e ele pediu e ele recebeu. Lá vai GG no fundo. Cruzamento. Chega no meio da área para dominar. Foguinho. Foguinho para Giovanni Augusto. Limpou a marcação pela intermediária. Um toque com categoria. Era o Marcelinho que entregou para o Giovanni Augusto. Vem na briga, Giovanni Augusto. Cai no gramado, pede falta. E vamos ver para que lado ele vai dar essa falta aí, hein, Matias? Vamos ver, porque fez a disputa de bola o jogador da Chapecoense. Ele tocou no pé de apoio do jogador do CRB. Vamos ver se vai marcar para a Chapecoense ou então para o CRB. 2-0 em Alagoas. No Super Royal do Presidente Médici Universitário, você encontra tudo em qualidade e melhores preços. E não esqueça, na terça e na quarta, o maior e melhor feirão de frutas e verduras é no Supermercado Royal. E a falta é para a equipe do CRB, isso? Realmente, marcado intermediária, campo de ataque, lado esquerdo. Já feita a cobrança pela direita, ela chegou no Hereda. Hereda domina, para, pensa, vai voltar, porque está congestionado a passagem por ali. Faz a inversão com o zagueiro Simon. Entrega pela esquerda para Alemão. Alemão mais na ponta, tentando a jogada ali com o Formiga. Formiga no corredor para GG. GG dominou, há uma falta fora do lance. O juiz deu jogada vencida. Fica a bola para a equipe do CRB. Domina na cabeça do círculo central, faz a triangulação de jogada. Hereda entrega para o Simon. Simon avançou, parou, olhou, meteu no meio para João Pedro, parede na bola, vai começar atrás. Começa então com o jogador que é Fábio Alemão, esse na esquerda. A ligação feita com o Formiga. Formiga no meio para João Pedro. João Pedro dominou, vai trazendo o jogo, vai fazendo a inversão. A bola curtinha, passe de pé em pé. O time do CRB está vencendo o jogo por 2-0 e valoriza a posse de bola. São 17:50. A Chapecoense não consegue reagir. Numa bola pela direita para Hereda. Hereda no meio para João Pedro. Tabelou rapidamente, pediu, recebeu de volta. Vai bater a gol, Foguinho cortou. No toque, retoque, voltou pro Anselmo Ramon, pro GG, pela linha de fundo. Foi chegando o time do CRB. Bola de pé em pé, tiro de meta, Matias. Marcado pra Chapecoense. Chegou da forma que quis na área da Chapecoense, o CRB. Quando conseguiu receber a bola, o GG furou a raquete de perna esquerda. Ainda bem, viu? Mandou longe da meta. Tiro de meta marcado a favor da Chapecoense. 2-0 em Alagoas e a favor do CRB. Telhas com qualidade ASM dão segurança e conforto no seu telhado. ASM Telhas, segurança, conforto e qualidade, durabilidade. Eu disse ASM Telhas e tem escanteio pro CRB. Não dá pra baixar o rosto aqui pra ler o texto comercial que o CRB já ataca, hein, Matias? Lá pelo lado direito, tentou finalizar o jogador do CRB, desviou ali no Eduardo Domes, escanteio marcado, o lado direito vai pra cobrança do time de Alagoas. 18:50, estamos caminhando pra 19 minutos, a Chapecoense não consegue reagir e o time do CRB toma conta do jogo. Escanteio que vai ser cobrado lá pelo setor direito, prepara-se Facundo Labandeira. O Uruguai vai fazer o levantamento de perna esquerda pela ponta direita. Vai ser autorizado para o levantamento na boca do gol. 2-0 para o CRB. 19, já estamos além de 19 minutos do segundo tempo de partida. Vai ser autorizado Labandeira. Partiu, levantou no miolo, corta a zaga. Rebote voltou para Labandeira. Da mesma posição do escanteio, cruzamento feito. Subiu o Bruno Leonardo. Golpe de cabeça na bola. Tentou por ali no rebote. Corta Doma na segunda tentativa. Rebote voltou para a equipe do CRB com o jogador que é Falcão. Falcão na meia direita para Simon. Simon vai fazer a inversão, inverte da direita para a esquerda, consegue a ligação aqui com o jogador que é o Formiga. Formiga vai carregando o lançamento no comando, era o Anselmo Ramon que estava aqui armando a jogada. Valeu a triangulação, mas foi roubada de bola para a equipe da Chapecoense. Marcelinho está sendo cutucado por trás, é falta em cima dele e está falando o comentarista Diego Grando. Olha, ele vai mexer agora aí, são duas alterações, mas demorou demais na minha visão. E ainda não sei não, se não vai mexer errado ainda. Mas vamos ver aí, tá provavelmente o Mailton e o JP Galvão pra entrar. Mas a Chapecoense, aquele lance ali que o GG perdeu o gol ali, o CRB ficou tocando a bola 2 minutos e 50. Tocando a bola e chegou do jeito que quis. Então a marcação da Chapecoense muito espaça. Tá deixando o CRB fazer o que quer na partida. Marcinho pela direita, grande jogada. Corta a zaga, fez o cruzamento. Rebote voltou para ficar Bidinelli. Bidinelli domina, joga na frente, jogada adianta demais. Briga com o zagueiro. No sobe desta bola, fica para a zaga da equipe do CRB. 20 minutos e meio. Bola colocada para Falcão. Falcão domina pela intermediária. Entrega a bola para o Anselmo Ramon. Ele vem aqui no campo de defesa para armar o time do CRB. E abre pela direita para Hereda. Hereda tem um boqueirão pela frente. Ele vai avançando, tem um latifúndio. Colocou no meio para o Anselmo Ramon. Preparou, engatilhou, disparou. Errada, a bola foi direto pela linha de fundo. E atenção, público esportivo da Condá. No microfone da equipe Nota 10. A CB Bebidas informa. É tempo de dar tempo para a bola e conferir tempo e placar do futebol. No Rei Pelé, 21 minutos e 10. Estamos na etapa final de jogo, na noite de aniversário do Verdão. Quem tá cantando parabéns e assoprando as velhinhas, por enquanto, é o time alagoano. CRB 2, Chapecoense 0. Esta noite, pela Série B, o Novo Horizontino perdeu em casa para o Ceará por 3-0. E tem bola rolando, o Goiás, que vai assumindo a liderança momentaneamente da Série B, vai vencendo o Ituano por 1-0. Eu tô aqui dando risada e lembrando da bigorna incandescente. É brincadeira, rapaz. Skol, Brahma e Antártica, a CB Bebidas. Equipe Nota 10. Girando as emoções do futebol, começou aí o pacote de troca-troca na Chapecoense. Ô, tá Matias. Saindo camisa número 30, Thomas Bedinelli, para a entrada do 98, Maílton. Primeira alteração na Chapecoense. Tá saindo o 79, lateral direito, Marcelinho, para a entrada do 57. Ele errou um número ali, é o JP Galvão. Entrando o JP com a 57. Ah, meu quarto árbitro, não erra assim, irmão. E tá vindo camisa número 11, o Rômulo, centroavante, pra saída. É, tendência que sai o Mário Sérgio. Vamos ver ali a alteração, então. Camisa número 11, Rômulo, vai entrar na partida pra saída do camisa número 7, Marcinho. Marcinho e entrando o Rômulo. E os comentaristas estão avaliando, então, as trocas daquilo que pretende o técnico Humberto Loser. Olha, não tem o que errar hoje. Hoje, se você tirar quem tu tirar e colocar quem tu colocar, é impossível quem entrava jogar pior do que quem tá em campo hoje. Infelizmente, você sabe aquele time de recreio que a gente montava na época de colégio? O time da Chapecoense hoje, infelizmente, parece isso. Um time de jogadores perdidos dentro de campo, não sabe o que estão fazendo. Infelizmente, não sei o que aconteceu. Mas a entrada do Maílton é um jogador que bate no gol, é um jogador que, se entrar com disposição, ele pode acrescentar muito. Tá? O JP vai para dele, na lateral direita, e o Rômulo no lugar do Marcinho, que não fez nada na partida também. Olha, ele troca o Marcelinho pelo JP, questão de cartão amarelo também, que o lateral direito tinha. É, a questão do Tomás Bedinelli não jogou, não fez nada hoje na partida, então entra o Maílton. Agora, o Rômulo vai entrar na dele, e aí ele vai ter que mostrar trabalho. Se o Rômulo entrou e não fez nada, aí pode pegar o Tylon e o Regis e o Ronaldo Mendes e emprestar esses três jogadores aí, porque não é possível. Vai trocar também a equipe do CRB. Camisa dois... número 2, Matheus Ribeiro. Vai entrar na partida aí. Tem mais um jogador na beira do gramado, já informamos. Daqui a pouco a gente fala então para saber exatamente quem vai sair. Tem o 2 e eu acho que é o 35 que está parado ali para entrada, né? João Neto, se João for 35 Neto. É o João Neto, mas já então, já confirmamos. Muito bem, o time da Chapecoense domina a bola pela intermediária com o Carvalheira contra dois adversários, saiu bem, conseguiu o lançamento na frente no comando para o Mário Sérgio. Mário Sérgio do círculo central para Giovanni Augusto, carimba a jogada pela meia esquerda, coloca a bola para Maílton, primeira participação do Maílton, bateu a gol, espalma o goleiro, uma bomba, a bola caiu aqui pela direita, vai ficar dominada pela equipe da Chapecoense, vem buscar a jogada o Verdão, a bola volta na intermediária. A recuperação é do time do CRB. Olha o contragolpe. João Pedro abrindo pela esquerda, em velocidade, invadiu a grande área, preparou o chute, perdeu o espaço, agora sim vai chutar, e aí chutou errado. A recuperação é do Doma, mas no lance anterior o goleiro Albino finalmente trabalhou. Que cacetada de fora da área, hein, Matias? Rapaz, lá pelo lado esquerdo, ele limpou pra perna direita e finalizou o jogador da Chapecoense. É característica, como falou há pouco os nossos comentaristas, de longe da área finalizou. Matheus Albino espalmou, quase a Chapecoense diminui. Alto Bem Santa Catarina Oeste, seu caminhão com a maior cooperativa de proteção do Brasil. Proteção para caminhoneiros que prezam pela tranquilidade. Alto Bem Santa Catarina Oeste, especializada em proteger veículos pesados. 25 minutos, chegamos a 25, rompemos a barreira de 25 minutos, 2 para o CRB, 0 para a equipe da Chapecoense. O Anselmo Ramon, ele desfila no gramado, né? Ele dá toque de calcanhar, ele faz inversão de três dedos e ninguém consegue marcar o homem. Você procura um alívio imediato? Então, pomada Forte Vigor Premium, fórmula concentrada da Farmácia do Trabalhador. Pomada Forte Vigor é na Farmácia do Trabalhador, relaxante corporal, chega de ficar sofrendo com dores. Pomada Forte Vigor, procure procure uma das farmácias do Trabalhador. 25 e 40. Já estamos caminhando para 26 minutos, 2 para o CRB, 0 para a equipe da Chapecoense, que rouba a bola pela esquerda, que vai fugir em contragolpe na jogada do Maílton, em velocidade, no comando para o Mano Sérgio, escorou, Giovanni Augusto atravessou a jogada, tentativa de chute, a bola desviada foi pela linha de fundo, só que não bateu em ninguém, a bola foi pela linha de fundo e é tiro de meta, mas era uma boa chegada, hein, Matias? De perna esquerda, o Maílton limpou e finalizou, tiro de meta marcado, tá alterando aí o CRB, tá vindo camisa número 2, o Matheus Ribeiro no lugar do Hereda, o 32, primeira alteração no time do CRB. Tá vindo camisa número 35, João Neto, no lugar do jogador. Camisa número 9, Anselmo Ramon. Bem, as trocas aí, o 35 é o quê? João? Neto. Então agora nós temos o João Pedro e temos o João Neto. Isso, que ainda que não entrou o Fábio Henrique e o Gustavo Henrique. Muito bem. Bem, as trocas, Beto Bendito, me parece, principalmente lá com a saída do Hereda, a entrada do Matheus Ribeiro, uma tentativa de neutralizar o setor esquerdo, que agora ficou mais forte da Chapecoense. Né? O Hereda foi um jogador que participou muito da partida, então deve ter cansado e o jogo está tranquilo, ele acabou colocando o Matheus Ribeiro. E o Anselmo Ramon também, estava, como você falou, estava desfilando em campo, quase 30 minutos, ele resolveu tirar o Anselmo Ramon, eu acredito que mais para poupar o Anselmo Ramon. Ah, o Hereda já tinha cartão amarelo também, né, Gladir? Então, troca lateral por lateral e lá na frente o Anselmo Ramon tava mandando no meio de campo. Ele já era um camisa 10 praticamente. E esse João Neto tem velocidade, hein? Então o Daniel Paulista também vai contra-atacar a Chapecoense agora. Tem brilho, tem qualidade, tem GG Pinturas, experiência nos serviços. Prédios de Chapecó tem o charme do trabalho da GG Pinturas. 27 minutos e meio. A Chapecoense tenta chegar pela intermediária, uma bola apertada. Mesmo assim ficou lá no setor esquerdo, dominado pelo Verdão do Oeste. Mais um passe errado. Vem o Bruno Leonardo para corrigir pelo meio. Domina a bola, para, olha, pensa, não tem ninguém para dar o passe. Segura a informação em Marlon, porque o JP Galvão está avançando pela direita, entrega a bola para o Maílton, pediu, vai receber de volta no fundo, bola muito esticada, chega a marcação em cima dele, JP briga e comete falta, o jogo está parado e a informação do plantão, chega mais Marlon. Tem mais gol do líder da Série B no momento, Goiás com Paulo Baia, faz 2-0 em cima do Ituano. Mepar, tudo para móveis, esquadrias e mecânicas, a loja mais completa da região, Mepar, é uma parceria de peso, 28-15. Eu não sei se não vai ter revisão do VAR, talvez seja um lance ocasional, mas o JP Galvão pisou na canela, né? Não foi intencional, né, Gladir? No momento em que ele fez a disputa com o jogador do CRB, estava caído o jogador, ele deu um passo à frente, não era a intenção, acabou acertando a canela ali do jogador. Seria muita zica, né? É, ele recém entrou em campo, né? Ia ficar menos que no jogo do Guarani. Uma bola pelo alto, está brigando de cabeça Maílton, faz a tentativa de jogada com o Carvalheira, bola lançada no comando, Mário Sérgio está brigando, levou a melhor, jogou na frente, agora está as turras ali contra o adversário, volta a bola mais atrás, constrói a jogada com Maílton. Maílton vai trabalhar com Giovanni Augusto, de volta na ponta, no bico da grande área para Maílton, preparou o cruzamento, boca do gol, subiu a zaga, meteu pela linha de fundo, escanteio, Matias! Pelo lado esquerdo, recebeu a bola do Giovanni Augusto na ponta direita, Maílton limpou para a perna direita, que é boa, fez o cruzamento na área, conseguiu tirar ali o Fábio Alemão, escanteio marcado lado esquerdo, Maílton para cobrança. Sempre grandes ofertas da Favareto Materiais de Construção. Favareto Materiais de Construção, confiança e qualidade que você pode confiar. 29 minutos e 20. Está preparado para cobrança de escanteio a equipe da Chapecoense, a força aérea foi para a área. Um gol agora, com 29 minutos e meio, certamente tocaria fogo nesse jogo. Vai ser autorizado Giovanni Augusto, partiu para a bola, levantou fechado, subiu o goleiro, subiu com ele a zaga. Corte de cabeça, a bola vai cair aqui próximo da bandeira de escanteio, volta a bola do rebote para JP Galvão, joga pelo meio com o Bruno Leonardo, está na frente, curtindo de atacante e aí tentou driblar, e a bola fica na esquerda, na recuperação da equipe do CRB, vem com o João Neto, invadiu a grande área, preparou o chute, bateu na zaga, voltou pro João Neto, escora a bola mais atrás, GG, o bom jogador GG, de volta para o João Neto, cruzamento, boca do gol, corta a zaga, rebote, voltou na intermediária, vai ficar para a equipe do CRB, dominada pelo jogador da equipe do CRB, que é o GG, GG na frente da área para João Pedro, João Pedro dominou, parou, olhou, pensou, pisou na bola e volta a bola para GG, aqui no bico esquerdo da grande área, ele volta a bola no corredor para o Formiga, Formiga dominou, parou, olhou, jogou no comando para João Neto, tentou o giro, brigou, girou, tomou a frente da jogada, tem bola dominada, escora mais atrás então para Formiga, Formiga domina, a marcação chegou, triangulação feita, Formiga invadiu, entregou para o João Neto, foi no fundo, preparou o cruzamento, boca do gol, salva, salva, salva, Mancha! Tira o perigo da boca do gol. A única e verdadeira fábrica de joias é a Gasfajol. Joias e relógios você encontra na Gasfajol. Presentei com qualidade. Passe na Gasfajol. 30 com 50. Fale. Olha, eu já vi uma zaga mãe, mas igual a zaga da Chapecoense hoje, eu nunca vi. Não tem um jogador que tenha coragem de chegar e dar uma chegada no adversário. A Chapecoense é envolvida, o sistema defensivo, como se estivesse jogando futebol de salão. É brincadeira. Não tem um zagueiro com o tamanho desse, Doma e o Bruno Leonardo, capaz de chegar e dar uma chegada no adversário. Enquanto que o ataque da Chapecoense, o meio de campo da Chapecoense, não tem folga porque o CRB chega com força, a Chapecoense tá mamãe hoje. Faça seus óculos com quem entende de óculos. Veja o mundo de maneira única. Tecnologias Eyes é com Óticas Gasparetto. Não perca o foco. O lance do jogo sempre para Óticas Gasparetto. E atenção, público esportivo da Condá. No microfone da equipe Nota 10. A CB Bebidas informa. É tempo de dar tempo para a bola e conferir tempo e placar do futebol. No Rei Pelé em Maceió, Alagoas, 31 minutos e 50, caminhando para 32 minutos. Estamos na etapa final de jogo, Campeonato Brasileiro da Série B. No placar de ACB Bebidas, na noite de aniversário, estamos sendo servidos com um bolo de pimenta. 2 para a equipe do CRB, 0 para a Chapecoense. Amanhã pela Série A tem Flamengo e Corinthians, 4 horas da tarde. Pela Série B tem Tombense e Sampaio Correia, ABC e Londrina. Escol Brama e Antártica, ACB Bebidas. Equipe Nota 10. 32:50, já quase 33 minutos. Faça seus óculos com quem entende de óculos, veja o mundo de maneira única. Tecnologias Eyes é com Óticas Gasparetto, não perca o foco. O lance do jogo sempre para Óticas Gasparetto. Você Gladio. Está curtindo as emoções do futebol e o Matias está informando. Vai vir duas alterações na Chapecoense, um é o Marlone, camisa número 8, e outro é o Regis, camisa número 27. Se confirmar e o Regis entrar no gramado, é estreia do jogador, reestreia, né, porque já teve passagens por aqui. Qual é o número do Regis aí, por favor? 27. 27 é o Regis. Vamos esperar então para ver quem que Humberto Louser vai sacar no time da Chapecoense. Uma bola para João Pedro, vem de novo o CRB, ganha todas divididas. Bola, ninguém tira a bola dele, ó. Abriu pela direita, a tentativa de cruzamento na boca do gol, salva de cabeça bem colocado o JP Galvão. Voltou o rebote para o Falcão. Espalma incrivelmente. Olha, o Cavicchioli fez uma defesa agora simplesmente espetacular. Num chute do Falcão, em que a bola ia no ângulo e no rebote, o Labandeira chutou para fora, se safou. Era o terceiro gol certo, hein, Matias? Estava escrito, de perna direita o Falcão dominou a bola e conseguiu finalizar com a mão direita, o antebraço direito. O Matheus Cavicchioli salvou a Chapecoense. Vem a alteração, tá saindo camisa número 99, o Carvalheira, para a entrada do 8, o Marlone, e tá aí entrando do camisa número 27, o Regis. Vamos ver quem que ele vai sinalizar, quem que ele vai sacar do time da Chapecoense nesse momento. 27, Regis já no gramado. Reestreando, né? É, só esperar então a confirmação para ver no lugar de quem está entrando o Regis. O Marlon já entrou, já tivemos a saída do Carvalheira, resta a confirmação de quem mais vai sair. Mas os comentaristas já podem falar a respeito das escolhas do Humberto Louser aí para tentar uma reação nesses últimos minutos. Olha, antes aqui em off, eu e o Beto aqui, o Beto falou para mim, pode trocar os 11 hoje que não dá certo. E realmente, o time da Chapecoense irreconhecível, as trocas, com todo o respeito do Humberto Louser, além dele demorar, não vi. A questão do Maílton até tudo bem, mas aí é complicado, é chover no molhado, é sempre as mesmas trocas, é complicado. Olha, quando eu falo que um time tem que ser planejado com um banco de reserva à altura, é porque eu não falo à toa não, tá? O que nós vamos esperar do Marlone, se no Campeonato Catarinense não desempenhou um bom futebol? O Rômulo até agora não diz para que veio, Marcinho muito fraco, tá? Ele joga um jogo, depois aparece 5 ou 6 partidas. E aí você, o que que você espera? Que as substituições surtam resultado positivo? É muito difícil. Eu quero morder minha língua, mas eu não vejo, eu não tenho esperança, a não ser o Regis, que a gente não viu jogar, porque no demais a gente já sabe o que vai acontecer. Saiu Mancha. Prepara-se, vai para a cobrança. Marlone levantou a boca do gol, cortou a zaga. Confirme, Matias. Mancha, lateral esquerdo, saiu. Deixou o gramado. Select Capilar, clínica premium, referência em transplante capilar e terapias capilares em Chapecó e região. Agende avaliação no 3026-5712. Select Capilar, a saúde do seu cabelo, 35 minutos e meio. Sai jogando pela direita com Doma, equipe da Chapecoense em campo de defesa. Joga a bola no pivô da armação para o Marlone. Ele perde a dividida. Volta a bola para João Pedro. Dominou, jogou no comando, bola perigosa. No fundo, João Neto parou, fez parede, GG pediu. Ele dominou, voltou e preferiu retardar a bola mais atrás. Vem chegando de novo a equipe do CRB. Trabalha pela intermediária, a bola vai ficar para João Pedro. Esse abriu luta com o Regis, ganha dele. Era o Giovanni Augusto que estava ali. E a bola volta no rebote, mas ficou para o Falcão. Falcão pela direita para Simon. Simon faz a ligação do outro lado com o Matheus Ribeiro. Dominou Matheus, parou, olhou, pensou, pisou na bola, ameaçou no corredor na frente, joga pela intermediária, vem para a triangulação, funcionou, chegou para o Matheus Ribeiro, trabalhou com o GG, pediu de volta, caiu a bola para o Formiga, fez o cruzamento, salvou, o rebote voltou para o João Pedro, vai bater a gol, bateu pela linha de fundo. Caprichosamente esta bola não entrou, e foi o João Neto que acabou complementando a jogada, tirou da frente o Foguinho e quase o terceiro gol. Essa bola passou um palmo da trave, hein, Matias? Mais ou menos isso. Pelo lado esquerdo teve o cruzamento na área, Matheus Cavicchioli desviou a bola, caiu nos pés do camisa número 35, João Neto, que girou e bateu de perna esquerda. Caprichosamente, como você fala, Gladir, a bola não entrou por milímetros. Tudo em estofados sob medida você encontra na Gemil Estofados. Faça orçamento sem compromisso com o Matheus pelo telefone 3323-2364. Olha, o que eu vejo do sistema defensivo, eles estão jogando em cima do Cavicchioli. Eles não têm, tem que sair de trás um pouquinho esse sistema defensivo. Adianta um pouquinho mais, não fica em cima do goleiro. Aí o adversário chega tabelando, chega driblando, chega do jeito que quer. A nossa zaga não tira uma bola. E os dois volantes também hoje não funcionou. Então assim, ó, poderia ter substituído 11, que não ia mudar muita coisa hoje. Em Chapecó você conta com o melhor em postos de combustíveis. Rede Bauer Postos, qualidade do combustível Shell. O Bauer Postos do centro atende 24 horas. Você encontra mais que combustível. Tem loja de conveniência completa. Rede Bauer Postos, abasteça a sua jornada com confiança. 37,50, adivinha só. Tem escanteio para a equipe do CRB que vai trocar agora, hein, Matias? Saindo lá a bandeira, camisa número 30 para a entrada do camisa número 7, o Mike, um velocista. Michael, é isso? Mike. Com a 7. Muito bem, tá aí o Mike. É um ex-jogador da Chapecoense também, já teve passagens por aqui. Inviolável Segurança, 24 horas, mantenha seu patrimônio seguro. Inviolável é segurança garantida, 38 minutos. Escanteio vai ser cobrado para o setor direito. Prepara-se para o levantamento na boca do gol, a equipe do CRB. Escanteio cobrado no miolo, quem sobe desvio! Pela linha de fundo! Esta bola deu a impressão que tinha entrado, mas ela, de novo, caprichosamente, passa ao lado da trave, vai pela linha de fundo, Matias! Cobrança de escanteio no segundo pau. O jogador do CRB subiu totalmente sozinho, ninguém marcou ele. Deu um toque de cabeça e aguardar no cantinho. A bola acabou saindo, quase tocou a trave. Tiro de meta marcado a favor da Chapecoense. 2-0 pro CRB, o Gladir. É, esse cabeceio aí, ele deu prejuízo pra alguém, viu? E foi grande. Bateu lá atrás, pegou numa câmera, rapaz, numa câmera daquelas profissionais, aquilo ali custa caro, e viu? E em cima do Marlone, né? Em cima do Marlone, um lance ali, o Marlone não subiu, o zagueiro subiu ali quase o terceiro gol, mas a Chapecoense é presa fácil pro CRB. Um time desorganizado, um time, olha, horrível a Chapecoense. Pela esquerda avançou a Chapecoense, o cruzamento, boca do gol, ninguém para fazer o complemento da jogada, ainda houve falta. Falta cometida pelo Regis na grande área, falta que favorece a equipe do CRB. Milhões de pessoas fazem parte desse movimento. Faça uma escolha financeira, é decidir e crescer juntos. Sicoobi, mais que uma escolha financeira, 39 minutos e meio. Daqui a pouco tem a escolha do destaque do time da Chapecoense. Hoje, eu vou dizer uma coisa, hein? Pelo certo mesmo, nós deveríamos preservar o troféu desse constrangimento, né? Tem que votar no roupeiro. É, sei lá, o cara que auxilia lá no vestiário, alguma coisa assim, porque no gramado é complicado escolher um jogador da Chapecoense em destaque, hein? As soluções que você procura para a comunicação visual da sua empresa, você encontra na Gráfico Expresso, na 7 de setembro, centro de Chapecó, o telefone é o 984-329588. Gráfico Expresso, sua impressão é única. A nossa também. 40 minutos, já estamos além dos 40, 40 com 15. A bola fica na intermediária, dominada pela equipe da Chapecoense. Vai tentando ali do jeito que dá, vai tentando na força, na raça, quem sabe para mudar um pouco esse jogo. Boa bola, a tentativa de cruzamento. A tentativa do Rômulo, bateu em cima da zaga, foi pela linha de fundo, é escanteio, Matias. Pelo lado direito, ele fez tudo certo, conseguiu limpar o marcador, saiu pelo lado direito na hora de fazer o cruzamento, meia altura, cruzamento baixo, na verdade. Teve o desvio, escanteio marcado, lado direito, Maílton na bola. Maílton prepara-se para a cobrança, 40 minutos e 50, vamos chegar a 41. Maílton foi para a bola, levantou, desvio da zaga, garra, solta, garra o goleiro. E teve uma chegada do Doma em cima do goleiro. Jogadores do CRB estão reclamando. Ele teria cometido uma falta na disputa de bola. O goleiro está caído no gramado aí, hein, Matias? Em dois tempos. Cobrança de escanteio na área. Teve o desvio. O goleirão do CRB saiu para ficar com ela. Acabou se chocando ali com o Eduardo Doma. Está caído o goleiro do CRB. A falta marcada a favor do time de Alagoas. Trate o seu carro com a qualidade que ele merece na Chapecó Auto Ar. Venha nos visitar na Rua Venezuela 136, no bairro Líder, em Chapecó. Ou ligue 49-3026-6706 e agende o seu serviço. E atenção, público esportivo da Condá, no microfone da equipe Nota 10, a CB Bebidas informa, é tempo de dar tempo pra bola e conferir tempo e placar do futebol. No Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, 41:50, já quase 42. Etapa final de jogo, Campeonato Brasileiro da Série B, no placar de ACB Bebidas. 2 para a equipe do CRB, 0 Chapecoense. Amanhã tem mais Série B, tem Amazonas e Santos, Sport Brusque, Operário e Ponte Preta, Avaí e Curitiba. E pela Série C, tem Tombense, Sampaio Correia, ABC e Londrina, Escol, Brama e Antártica, ACB Bebidas. Equipe Nota 10. Na noite de aniversário do Verdão, uma derrota amarga, uma derrota com pouco futebol, com pouca atitude, que não condiz com a história da Chapecoense. Na noite de aniversário, nós não estamos vendo essa Chapecoense de 51 anos de luta, de garra, de força, porque perde e perde de uma maneira muito doída, muito dolorida pelo péssimo futebol apresentado. Promoção Consórcio Premiado Case. A cada cota comprada, você ganha o número da sorte e concorre a 6 tratores Farmal 80. Quanto mais cotas você comprar, mais chances tem de ganhar. Bugil Tratores, a força que move o agronegócio. 43, redondos 43 minutos, etapa final de jogo. Faz festa o torcedor do CRB nas arquibancadas. 2 para o CRB, 0 para a equipe da Chapecoense. Chapecoense que não consegue articular a jogada. Tenta agora com o Mário Sérgio, ele não conseguiu dominar, a bola volta na intermediária, no bate e rebate, fica na cabeça do círculo central ali pro Foguinho. Foguinho ajeita para a passagem do Doma, é o Bruno Leonardo, abrindo pela direita, faz a ligação com o Maílton, vem buscar a jogada, fecharam o corredor, entrega de volta a bola para Bruno Leonardo, no círculo central tem o Foguinho. Foguinho domina a jogada e faz a conexão na esquerda com o Doma. O Foguinho jogando por entre os zagueiros agora, fica a bola para Doma, Doma na ponta canhota, ligação com o Regis, Regis faz a triangulação pelo meio, tentativa com o Rômulo, a bola bateu em cima da marcação, volta para o time do CRB, briga por ela, ganha com o Falcão, Falcão atrás para sair jogando com o Alemão na esquerda para o Formiga, vai dominar aqui pelo setor esquerdo, tenta o lançamento longo, faz o lançamento para o incansável GG, no meio do caminho, Bruno Leonardo, joga a bola pela linha lateral, arremesso pela esquerda para a equipe do CRB, tudo em ferragem cortada, dobrada para a sua obra, você encontra em Ferros Bartolomei, na equipe comandada pelo Paulo Bartolomei, você pode confiar, pedido feito, é pedido entregue com pontualidade. Ligue no 33-23-01-33. Marloni pela intermediária. Entrega a bola atrás para Regis. Regis coloca a bola da esquerda para a direita. Faz a triangulação. Volta no peito aqui do Maílton. É pela direita. Passou o JP Galvão. Maílton dominou. Arriscou. Bateu. Bateu em cima da zaga. Rebote voltou pela esquerda. Vem na briga. Ganha o CRB. O CRB ganha todas as divididas. Agora com o Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro está avançando. Da meia direita para a meia esquerda para GG. Ele gira aqui no setor esquerdo, trabalha, faz a triangulação da jogada, volta pela direita para Matheus Ribeiro, está no bico da grande área, preparou o cruzamento, olhou para a grande área, não tinha ninguém, vai jogar a bola no gramado, tocou na frente, pediu, recebeu, a bola foi pela linha de fundo. Última a tocar da bola foi o jogador da Chapecoense, Regis. O Regis bateu Antonelli, escanteio, Matias. Tá pelo lado direito, fez a triangulação, o time do CRB na hora de fazer o cruzamento na área, o Regis conseguiu cortar, escanteio marcado, lado direito, 2-0 CRB. Esgotado o tempo regulamentar de partida, 45 minutos. Hora Única, a clínica mais indicada de Chapecó e região. Comece 2024 e mantenha para sempre o sorriso renovado na melhor e ainda com condições super especiais. Agende sua avaliação no 3328-8080. Hora Única, viva de frente. Mais seis. Vamos a 51. A bandeirinha de escanteio está mais ou menos como o futebol da Chapecoense, né? Uma brochura só. A bola foi cortada no rebote, voltou na intermediária. Bandeirinha tio Paulo. Boa. A bola ficou agora pela direita para Simon. Simon entrega a bola para Matheus Ribeiro. Olhou para a grande área, preparou o cruzamento, faz uma longa inversão. De uma lateral para outra. Aqui na esquerda, a bola ficou para o jogador que é o João Paulo. João Paulo sai da ponta, vai para meia, volta com o Falcão. Já estamos no tempo de compensação, 46. Tem mais 5 minutos pela frente. O CRB é dono absoluto do jogo. Toca a bola com Simon. Simon mais à frente, consegue a bola para João Paulo. Esse faz a inversão. Aqui na ponta canhota, chegou a equipe do CRB. Pode marcar o terceiro gol. Bola da grande área, desvio, o chute passa à esquerda pela linha de fundo, Matias. Pelo lado esquerdo, fez o domínio de bola o jogador do CRB, gingou na frente do jogador da Chapecoense e fez um toque no meio. O João Neto limpou para a perna esquerda e finalizou ao lado da meta do Matheus Cavicchioli. Tiro de meta marcado e a favor do Verdão. A verdadeira qualidade de vida está nos detalhes. Edifícios planejados para criar ambientes que inspirem conforto, felicidade e bem-estar. BM Incorporações, construindo relações. Vem saber mais no 49 999 89 2111. 46 e 50. Vamos fechar, 47 minutos. Restarão 4 minutos apenas do tempo de compensação. E a Chapecoense está ali, perdida nos seus desencontros, na falta de articulação, no péssimo futebol apresentado nessa noite de aniversário. 47 minutos, mais 4 minutos ainda. A bola colocada na intermediária, tenta chegar a Chapecoense, adiantada para o Maílton. Rômulo também estava na jogada. Vem a bola no rebote, dominada pelo time da Chapecoense, que recupera a bola, que fica atrás então, dominada pelo Bruno Leonardo. Bruno Leonardo pela intermediária para Giovani Augusto, dominou Giovani, coloca na frente para o jogador que estava tentando se apresentar para a jogada, que era o Mardoni. A bola volta na triangulação, fica de novo para a equipe da Chapecoense, tenta chegar, mas isso tudo acontecendo longe da área. E aí, para sacramentar a noite, termina um passe completamente jogo, errado, jogado pela linha lateral, sem nenhuma explicação cabível para um passe como esse, e a bola saiu pela linha lateral. Ô, Matias! De perna esquerda, o Regis deu um passe bizonho, o Giovani Augusto colocou as mãos à cintura e baixou a cabeça, não tem jeito mesmo. 2-0 CRB, estamos nos acréscimos. É, foi a noite não da Chapecoense, né? Assim como não estava tudo certo quando venceu, também não está tudo errado quando perde, mas foi uma noite lamentável, não, hein? Não. Hoje está tudo errado. Não tem como falar que não... Não existe isso. Hoje está tudo errado, né? Mas não hoje está tudo errado. Infelizmente, os setores não funcionaram. A Chapecoense não teve posse de bola, não conseguiu ter saída de bola, não chegou nas extremas, nas laterais. Lamentavelmente, hoje um jogo... não vou dizer para se esquecer, não. Para pegar de exemplo, para poder fazer apenas a quarta rodada da Série B, né? A Chapecoense só fez um complemento dos últimos 15 minutos do jogo contra o América. Os últimos 15 minutos do jogo contra o América e hoje, os 90 minutos, 96 minutos, sei lá, 100 minutos de jogo, foram idênticos. Chapecoense não existiu. O seu IPTU transforma a nossa cidade com a contribuição. Chapecó Pensa Grande não para de investir. Em obras, pague à vista até o dia 20 de maio e ganhe 5% de desconto. Ou parcele em até 9 vezes. IPTU 2024, Prefeitura de Chapecó. 49, mais 2 minutos nesta penúria, né? Estamos num calvário assistindo esse péssimo futebol da Chapecoense. E teremos mais 2 minutos ainda, segundo a arbitragem, agora 1h45, porque vamos a 51, são 49 minutos e 20. A bola dominada pelo jogador que é Bruno Leonardo. Domina e bate pela direita para JP Galvão. Rente a lateral direita, tirou da frente o marcador, vai carregando, 49 minutos e meio. Pode acabar o jogo, seu juiz. Não tem mais nada para ser feito aí no gramado, a não ser a gente ficar sofrendo aqui com o péssimo futebol da Chapecoense. A bola dominada pelo Regis. Regis faz faz a inversão da meia esquerda aqui na ponta direita, uma bola colocada então para o Rômulo, cruzamento, boca do gol, e aí o goleiro deu um tapa na bola, o Matheus Albino, não tinha ninguém para pegar o rebote, não tinha ninguém para cabecear, não tinha ninguém para nada, fica a bola para João Pedro, abre luta contra o adversário, dá um carrinho na bola, os jogadores do CRB estão dando carrinho com 50 minutos lá no campo ofensivo, é uma diferença de atitude gritante. E está espelhada no marcador. Uma bola pela direita para Rômulo. Rômulo dominou. Cruzamento, boca do gol. A bola chegou para o chute desviado pela linha de fundo. Chegou mal na bola. Pegou mal na bola. Pegou mal no jeito de pegar nela na cara do gol. Maílton perdeu o gol que seria... pelo menos para amenizar um pouquinho esse fiasco, hein, Matias? Pelo lado direito, o Rômulo fez o cruzamento todo sem jeito, a bola acabou chegando nos pés do Maílton, e ele sem jeito, sem força, com a perna esquerda, finalizou ao lado da meta do goleiro Matheus Albino, que vai tranquilaço para cobrar o tiro de meta. 50 com 45. A promessa era de jogo até 51, provavelmente o juiz, após a cobrança de tiro de meta, vai encerrar o jogo. Nesta péssima noite de futebol, o juiz olha para o quarto árbitro, olha para os reservados, olha para os capitães, dá sinais de que vai encerrar o jogo. Correu para o centro do gramado, mas está deixando o jogo rolar ainda. A bola sobe e desce, estava sendo marcada uma falta em cima do JP Galvão. E vai sobrar o cartão amarelo ainda para o GG. Camisa número 8. Já além do tempo de compensação, 51 com 15, mais um amarelo. O juiz olhou para o cronômetro, vai pedir a bola, houve a falta do GG em cima do JP Galvão, e vamos ver o que se a arbitragem vai terminar o jogo. Ele está arredondando o cronômetro e está apontando para o centro do gramado. Termina o jogo no Rei Pelé. A Chapecoense, na noite do aniversário, na noite da comemoração dos 51 anos, ela esqueceu de entrar em campo. Péssimo futebol apresentado e derrota de 2-0, Matias Brasil. Não deu para Chapecoense, não teve bolo, não teve refrigerante, nem bigorna incandescente que desse resultado positivo para o Verdão na noite de aniversário, 2-0 CRB. Muito bem, vamos à eleição então do destaque do jogo, o craque da partida, essa palavra hoje está proibida, né? Porque nós vamos escolher o destaque da Chapecoense, e eu não sei sinceramente o que, que nós vamos votar aí. Vou jogar essa batata quente aqui na mão dos comentaristas, para vocês começarem com a votação destaque da Chapecoense. Olha, eu quando o time merece, o jogador merece, eu escolho o jogador e nunca vou me omitir de votar no... Mas quando não merece, eu não vou votar. Hoje eu não vou votar, me abstenho do voto, porque infelizmente esse time... Abstenho, né? Porque infelizmente esse time não merece, não tem um jogador que você possa dizer, de repente pela vontade e a entrega do Foguinho, mas hoje eu não vou votar para o melhor em campo. Olha, o Beto falou bem. Se tiver que votar, eu vou votar ainda no Mário Sérgio, porque ele jogou sozinho na frente. Mas também vou favorável ao meu colega aqui, meu amigo Beto, não vou votar em ninguém também. Bem, nós temos o troféu da Gravar Artes, que vai ter que ser entregue, né? Vai ser entregue. Então eu vou computar aqui o voto Foguinho na citação do Beto e vou computar o voto aqui do Mário Sérgio na citação do Diego. E eu vou no Foguinho. Ainda pela entrega, pela tentativa, pelo esforço... Para mim, o Foguinho fica com o troféu do destaque da partida, né? A palavra craque, destaque, qualquer uma, fica difícil nesse momento. Mas, enfim, é o troféu que vai receber pelo esforço, pelo menos pior, da Gravar Artes. Matias? Olha, em respeito ao nosso patrocinador e o trabalho que faz bem a Gravar Artes, eu vou votar. Então, eu vou votar no Foguinho aí e não tem destaque mesmo. Muito bem, então fica o Foguinho para receber o troféu da Gravar Artes. Um abraço lá para o Jefferson e a equipe da Gravar Artes, sempre parceira aqui da equipe Nota 10. E agora temos o lance do jogo. O lance do jogo para Óticas Gasparetto. Vamos começar a eleição para o lance do jogo. No primeiro tempo, aquele lance de uma cobrança de falta e a bola raspa na cabeça do jogador do Chapecoense e bate na trave. Eu vou colocar esse lance aí também para respeitar o nosso patrocinador e o lance que deu mais perigo aí para a Chapecoense. Eu vou votar no belo chute do Maílton, para valorizar, pelo menos ele tentou. Ele entrou no segundo tempo e tentou de longe. Belo chute do Maílton, que o goleiro acabou fazendo uma grande defesa. Eu, para mim, o lance do jogo, apesar do futebol abaixo da expectativa da Chapecoense, é o lance que define o placar, que é o lance da saída errada, o lance que define e que dá o tom da partida para todo o restante do jogo, que foi no finalzinho do primeiro tempo, saída errada do Cavicchioli, a bobeada do Doma, o pênalti e o gol do Anselmo Ramon, para mim, o lance do jogo. Matias? Para mim, o lance foi a defesa com o antebraço direito do Matheus Cavicchioli, que foi incrível. Para mim, foi esse lance. Bem, tivemos 4 lances diferentes, então. Precisamos chegar a um consenso. Como temos 2 comentaristas e eles... Vou mudar meu voto aqui, vai. Vou fazer a defesa do Cavicchioli. Mesmo que ele falhou naquele lance lá, mas poderia ser mais vexatório ainda a partida para Chapecoense. Então fica o lance da defesa do Cavicchioli no chute do Falcão como lance do jogo. Marlon Luiz, você vai comandar na sequência o nosso terceiro tempo, mas... Nos conte aí qual foi o estrago dessa derrota para a Chapecoense em termos de tabela de classificação, hein, Marlon? Ô, Gladir, a Chapecoense entrou na rodada na quinta colocação, continua na quinta colocação. Olhando aqui os jogos que tem amanhã e fechando a rodada no domingo, a Chapecoense pode cair aí para a 9ª colocação se tudo der errado. Mas a Chapecoense continua nesse momento na quinta colocação com 7 pontos. O CRB que deu um salto, né? 15º colocado, agora nesse momento é o 10º colocado com 5 pontos. Então, se tudo der errado nessa rodada, a Chapecoense pode cair para 8ª ou 9ª colocação. É só continuar dando errado, porque tudo que tinha para dar errado já deu errado hoje no gramado do Rei Pelé, e agora resta saber o que mais vai dar errado, né? Dentro da rodada. Muito bem, o futebol da equipe Nota 10 não para, porque vem aí o terceiro tempo. Na jornada esportiva, estivemos no ar. Diretamente do estádio Rei Pelé, em Maceió, capital de Alagoas, 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, para 2 CRB, 0 Chapecoense, com os comentários de Beto Bendito e Diego Grando, reportagens de Matias Brasil, no plantão o Marlon Luiz, a mesa de áudio central técnica do Arthur Emanuel e a coordenação da equipe Nota 10 do Cleiton César. Não foi a noite de aniversário que todos nós queríamos, né? Mas enfim, a tradição é a história, isso nada se apaga. Então, o orgulho do torcedor da Chapecoense pode ser externado no próximo jogo e depois no outro e no outro, porque essa paixão, ela é indivisível e simplesmente interminável. É isso que fica, porque se dependesse do futebol de hoje, bem, aí tudo poderia ser questionado. Mas o futebol não é feito de apenas um resultado, ele é feito de história. E tem que ter muita garra para sair absolutamente do zero e chegar a 51 anos de história. Parabéns, Associação Chapecoense de Futebol, pela história até aqui. Porque hoje foi algo que faz parte do futebol. Se ganha, se perde e se empata. Hoje foi uma derrota dura, na noite do aniversário. Mas a paixão e a história, essa ninguém apaga. De minha parte, em nome de toda a equipe, na jornada esportiva... Muito boa noite, público esportivo da Condá. O verdadeiro futebol emoção. Equipe Nota 10. Tudo que rolou durante o jogo será avaliado agora. A repercussão, os comentários, a opinião. É o terceiro tempo com a equipe Nota 10. Notícias do Esporte. 11 horas 35 minutos do dia 10 de maio, aniversário do Verdão, e essa derrota chegou, a primeira da Série B, né? A Chapecoense não havia ainda perdido na competição, perde hoje para o CRB lá em Alagoas, e muita gente tá acordada até agora aqui, bravo, né? No nosso WhatsApp, também tá bravo aqui no nosso Facebook, no YouTube, e ó, terminou, hein? Quem mandou mensagem terminou, mandou. Quem não mandou, agora só terça-feira, no próximo jogo, também 9h30 da noite, lá contra o Botafogo em São Paulo. 9h30 da noite numa terça-feira. É brincadeira, eu vou te contar. Troque o óleo do seu carro com qualidade. A partir de R$ 150,00, óleos minerais, sintéticos e semissintéticos na mecânica Chapecó Auto Ar, hein? No bairro Líder, o telefone é 3026-6706. Gráfica Expresso na 7 de setembro. Gráfica Expresso, sua impressão é única e a nossa também. Farmácia do Trabalhador. Lá você encontra o isotônico Forte Vigor 500ml, mais zinco e mais magnésio. Farmácia do Trabalhador. Bugio Tratores Case. Promoção consórcio premiado Case. A cada cota comprada, você ganha o número da sorte e concorre a 6 tratores Farmal 80. Bugio Tratores, a força que move o agronegócio. Ferros Bartolomei, tudo em ferragens cortada dobrada para sua obra você encontra na Ferros Bartolomei. Parabéns aí a Gladir Azambuja, as emoções do futebol não deu mais, vamos continuar porque tem muito futebol, tem muitos jogos pela frente, a Série B está apenas começando, é uma batalha atrás da outra. Beto Bendito, começo com você, Betão, analisa aí o segundo tempo com calma, com... Eu não sei qual, o que tu vai usar de palavras, mas hoje a Chapecoense não esteve em campo. Olha, Marlon, eu não sei se eu fico contente ou se eu fico indignado, mas eu vou pelo outro lado, vou avaliar de uma outra forma. É, quando você tem um ou dois ou três jogadores abaixo, até é normal, né, acontecer isso. Mas hoje o time inteiro da Chapecoense não existiu. Infelizmente o time da Chapecoense não se encontrou. É, os últimos 15 minutos do jogo, Chapecoense e América, e o jogo inteiro hoje foram parecidos, os times totalmente perdidos, começando pelo goleiro, o próprio Cavicchioli. Se fosse em outro dia, desde o primeiro gol a bola teria batido na mão dele e ido pra fora, bateu na mão dele e entrou, aí ele foi infeliz e depois saiu jogando errado de novo. E o time, própria dupla de zaga, não existiu, não se encontraram, o time totalmente perdido. Do goleiro ao ponta esquerda, como se diz na gíria do futebol, a Chapecoense não existiu hoje. Então, é muito difícil a Chapecoense repetir uma atuação ruim como essa de hoje. A Chapecoense até tentou, o próprio Humberto tentou fazer algumas alterações, mas é como eu venho falando. A Chapecoense tem 11 jogadores, 12 jogadores. A partir do momento que você precisa buscar uma mudança de resultado, precisa partir para cima do adversário, a Chapecoense ainda não tem um banco de reserva confiável. Nós, a gente vê isso, imagina o Humberto que trabalha o dia a dia com esses jogadores. Concordo, como está complicado, Beto. Está complicado. Então, quando eu falo, muitas vezes eu falo, Chapecoense precisa de mais 4 jogadores, não é balela. Eu fico analisando o futebol, eu fico vendo as trocas da Chapecoense, todos os jogos, eu nunca vejo evolução no time a partir das trocas. Eu não vejo evolução, tá? Agora, eu observo os adversários, toda vez que fazem alguma alteração contra a Chapecoense, na maioria das vezes, o técnico adversário obtém êxito. Isso é por quê? Porque já tem, o time ele não pode ser formado somente de 11 jogadores que estão em campo. Tu tens que ter um time mais confiável. Tu tens que ter jogadores de qualidade também no banco de reserva. De repente, os jogadores que estão aí, alguns deles, que não foram ainda testados ou não tiveram as oportunidades que a gente espera que eles tenham, não demonstraram futebol. Ou é muito pouco tempo que eles têm para entrar, mas, por exemplo, o Rômulo, até o momento, ele não foi participativo em nenhuma jogada. Tá pegando a bola lá na extrema e cruzando lá da intermediária, Beto. Pois é, então você não vê uma mudança. Você vê a entrada, por exemplo, do Marlone até agora também. Outro que não apareceu de novo. E aí você... Uma voia de jogar futebol, rapaz. E aí tá complicado de ver o Marlone, rapaz. O que se passa na cabeça do treinador quando ele olha pro banco de reserva, hoje, a não ser hoje, com exceção de hoje, que ele tinha 3 jogadores diferentes, que ele olha pro banco e, pô... Será que hoje esse abençoado vai entrar e vai dar conta do recado? Ele vai fazer algo diferente que não mostrou até agora? Então é complicado. Esse alerta, eu já conversei, já falei várias vezes. Esse alerta tem que ser, a diretoria tem que analisar de uma forma como a gente analisa. Você tem que... não tem dinheiro. Cara, você tem que arrumar jogadores, porque senão lá na frente vai estourar. Né? E nós sabemos, nós passamos 2 anos ali ó na berlinda. E não caímos, nós não podemos dar chance para o azar. Começamos de uma forma diferente, sim, começamos uma competição com um time mais equilibrado, mas nós tivemos um segundo tempo dos 30 minutos em diante contra o América e o jogo de hoje, que foi apavorante. É parecido com o segundo com o Campeonato Catarinense ou com o ano passado retrasado. Então isso me preocupa, porque existem momentos que os principais jogadores, eles não vão aparecer, não vão estar num dia bom, como aconteceu hoje, né? Ou daqui a pouco leva um cartão amarelo ou se machuca. Então nós temos que pensar nessas hipóteses. Então me preocupou muito esses dois últimos jogos aí, a Chapecoense. Não está tudo errado? Claro que não. mas nós temos que pensar lá na frente para não sermos surpreendidos. Então, infelizmente, hoje que era aniversário da Chapecoense, nós esperávamos uma atitude diferente do time, porque perder faz parte do futebol, mas da forma que a Chapecoense perdeu hoje, foi assustador. Terraplanagem, pavimentação asfáltica sempre com a Plana Terra, credibilidade e pontualidade, sempre Plana Terra. Uma hora o Giovanni Augusto vai dizer, meu Deus do céu, né? O Bedinelli talvez não seja mais o cara para estar ao lado ali, né? O Carvalheira hoje foi muito abaixo, mas é claro, existiu uma noite, eu concordo com o Beto, até anotei aqui, Chapecoense parecia aí no último jogo dos 15 finais contra o América, né? Parecia cansada, perdida, eu quero saber do Diego. Daqui a pouquinho sobre Thomas Bedinelli. E como é que fazer para ajudar mais Giovanni Augusto? Alto Bem, Santa Catarina Oeste, seu caminhão com a maior cooperativa de proteção do Brasil. Proteção para caminhoneiros que prezam pela tranquilidade. 70 mil placas protegidas e 30 mil colaboradores. Telefone 999-220249. Alto Bem Santa Catarina Oeste. Mepar, tudo para móveis, esquadrias e mecânica. A loja mais completa da região. Mepar, uma parceria de peso. Diegão, é com você. Olha, Tomás Bedinelli, são duas partidas que ele não vem bem. Principalmente o contra o América, ele teve quatro lampejos ali que ele fez umas jogadas vindo pela lateral direita, cortando para o meio e servindo. Uma ele serviu o Marcinho, a outra o Mário Sérgio e na outra ele tocou para o Giovanni Augusto, que achou o foguinho. E nesse jogo, lamentavelmente, até que ele estava no lado direito, ele conseguiu ser participativo. Chapecoense, nas suas melhores jogadas até os 14, 15 minutos do primeiro tempo, levou perigo pelo seu lado direito de ataque lá, quando ele estava pelo lado. Mas o Marcinho não foi bem, e aí o Loser pegou e inverteu os jogadores. Pegou o Tomás Bedinelli, jogou para a esquerda e colocou o Marcinho na direita. E ali acabou com a noite do Tomás Bedinelli, que ele não se achou, não conseguiu fazer isso aí. Mas o time num todo, Marlon, foi horrível. Os dois volantes ali, o Foguinho e o Carvalheira, também não conseguiram achar aquela marcação ali no meio de campo, não conseguiram dar aquela sustentação. A saída de bola, que o Carvalheira sempre foi o cara de receber essa primeira bola para servir, também não conseguiu. Giovanni Augusto muito abaixo do esperado. Por que o Chapecoense estava com aquele espaço e o CRB não era combatido? Podia tocar bola para cá, tocar bola para lá? O CRB não tinha tanta qualidade para isso, não. Olha, a gente falou aqui que o CRB do meio para frente, ele tinha uma certa qualidade. Mas nós não vimos um time assim que esmagou a Chapecoense pra... Só que a Chapecoense deixava brecha, não tinha aquela uma marcação, como a gente diz, solta. Uma marcação que não chegava em cima do jogador. Até nos 17 minutos antes do gol do CRB, o CRB já tinha cometido 6 faltas no primeiro tempo. E isso, então, é uma marcação mais firme, mais presente. E a Chapecoense dava aquela oportunidade, deixava o jogador girado do CRB. Então, faltou ali um pouco também do dedo do técnico, na minha visão, de segurar, fazer com que os jogadores apertassem mais essa marcação. Select Capilar, Clínica Premium, referência em transplantes capilares e terapias capilares aqui em Chapecó e região. Agende agora a avaliação, 3026-5712. Select Capilar, a saúde do seu cabelo. E documentação de veículos, emplacamentos, transferências, aquisição de placa preta é com o Despachante Verdão. No Despachante Verdão, o seu documento sai na hora. Milhões de pessoas fazem parte desse movimento. Fazer uma escolha financeira é decidir crescer juntos. Sicoobi, mais que uma escolha financeira. O Betão, o pessoal que tá falando que o Loser mexeu mal, Beto. Concorda ou não? Olha, mexer mal quando você tem todo o time mal? Sei lá. Ele poderia, de repente, ter fechado mais o meio de campo, ainda no primeiro tempo, tentado colocar jogadores mais em marcação. Poderia ter tirado o Carvalheiro ou sei lá, o Foguinho, ter marcado mais o meio de campo. Mas aí, quando as bolas caíam pelas laterais, os nossos laterais também não conseguiam marcar. Os nossos laterais tomaram um banho de bola hoje do adversário. Então, eu vejo que a marcação da Chapecoense foi muito frouxa, como o Diego falou. Não marcou em cima. O time do CRB, quando a Chapecoense pegava a bola, sempre tinha um ou dois chegando junto. Além da marcação forte, eles estavam batendo. E a Chapecoense parece-me que se assustou com a chegada mais firme do time do CRB. Ele poderia ter feito alguma coisa diferente, por exemplo, ao invés de ter colocado o Rômulo, ter colocado o Tylon, para ver como se porta esse jogador. Mas é que ele pediu o Rômulo, né? É, mas ele pediu o Rômulo. Aí tu vai dizer o quê? O Maílton, de repente, poderia ter entrado ainda no intervalo, no primeiro, do primeiro para o segundo tempo, no lugar do Marcinho, demorou um pouco, mas no momento das substituições também, a Chapecoense continua a mesma coisa. É difícil de você fazer uma avaliação quando todo o time está abaixo. Todo o time está abaixo. Aí eu te pergunto também, será que com a entrada do Tylon poderia ter revertido o placar? Porque quando você tem a zaga que não marca, o time que não sai jogando, o time que não arma a jogada, o time que não finaliza, fica até difícil você encontrar uma saída, encontrar no meio de um time que está todo bagunçado, ajustar o time inteiro. Quando é uma ou duas peças que não estão rendendo, você tem a alternativa mais fácil de você tentar mudar isso. Mas quando o time todo está abaixo, irmão, é complicado, tá? Estamos no terceiro tempo com a equipe Nota 10 dessa sexta-feira, ainda é sexta-feira, 11 horas e 48 minutos, repercutindo aí a derrota da Chapecoense contra o CRB 2-0. Marlon, não podemos esquecer de mandar um abraço para o João Bortoluzzi, nosso fera, meu ídolo, abraço. Que está com a gente aqui. Abraço, Joãozinho! Tá mandando abraço para todos nós aqui. João, aquele abraço. Infelizmente, hoje é um jogo para esquecer, ele, hein, João? Ele não te iludiu, não, João. Calma. Não, é brincadeira. É brincadeira. Projeto Entulho Bom, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da indústria de construção civil aqui em Chapecó. É iniciativa do Grupo Cetric, sempre preservando o meio ambiente. E Gás Fajol, joias e relógios você encontra na Gás Fajol. Presenteie com qualidade. Passe lá na Gás Fajol. Faça seus óculos com quem entende. Veja o mundo de maneira única. Tecnologia Zeiss é sempre com as óticas Gaspareto. Nunca perca o foco. Vou mandar um super abraço a você que está esperando aqui. Daqui a pouquinho tem os sortudos desta noite. Pelo menos alguém vai levar alguma coisa e vai ser sortudo, porque o jogo hoje foi horrível. Diegão, você se assustou? Ou, sei lá, o que você sentiu quando o Loser não mexeu no intervalo? Deixou aquele time que estava apático para continuar na segunda etapa? Ali que eu digo que ele errou, porque ele viu um time no primeiro tempo que sucumbiu diante do CRB. E ele viu algumas peças ali que não conseguiam fazer o... Primeiro a marcação, que eu acho que ele poderia ter sacado o Carvalheiro e colocado o Tarik. Fazia até uma contenção melhor pro Mancha, que depois ele teve que sacrificar o Mancha para colocar improvisado o Regis. Que aí você mata também um jogador que reestreia com a camisa da Chapecoense, perdendo 2-0 fora de casa, jogando não na posição dele. Isso aí a gente tem que falar isso. Depois ele opta em tirar o Marcinho, que realmente não jogou nada, que poderia ser sacado no primeiro tempo, e aí ele vem e insiste novamente no Rômulo. O Rômulo, a gente falou do Walterson, e agora eu vou falar do Rômulo novamente. São dois jogos que o Rômulo entra que não rende. Então você leva o Tylon, o Ronaldo Mendes, pra quê? Pra compor banco? Você vai insistir sempre nos mesmos jogadores? Ah, mas o Beto foi feliz ali, são os 11 que não estavam bem, que até o Matheus Cavicchioli também falhou. Mas você não pode fazer o mesmo do mesmo. O Marlone, lamentavelmente, ele não consegue jogar uma Série B. Lamentavelmente não consegue jogar uma Série B. Nós gravamos o time até aqui. Não, a gente vinha alertando desde o jogo contra o Guarani, um jogador a menos, ok. Mas a Chapecoense, ela não fez nada mais, ela não levou ataque nenhum. Não teve nada, um contra-ataque. Quando o time joga com um a menos contra o Guarani, não teve um contra-ataque para levar perigo. Então isso aí a gente tem que alertar. E assim, a gente, assim, com todo respeito, nós alertamos aqui quando o Rômulo foi contratado e quando o Marlone foi contratado. Exatamente. Com todo respeito aqui, até a gente foi assim, indagado o porquê, né? Mas o Rômulo e o Barlone fazem 3 anos que não jogam futebol. E eu tenho que falar que eu não posso estar enganando. Tem muita gente correndo na Chapecoense. Claro que tem. Tem muita gente batalhando, claro que tem. Mas tem uns aí que, pelo amor de Deus. Mas alertamos também sobre isso. E nesse time de hoje, a gente via, era nítido que não tinha marcação funcionando e não tinha saída de bola funcionando. Aí você poderia tirar o Tomás Bedinelli e o Marcinho? Realmente poderia. Poderia deixar o Giovanni Augusto cabeça pensante fazendo alguma coisa a mais? Poderia. Mas ele optou em fazer as escolhas do Humberto Loser. Mas ele não tem banco de reservas. Ok. Mas você insistir na mesma coisa sempre é teimosia também. Dia das Mães, calçados Novo Hamburgo. Amor, presentes nunca são demais. Para você que ama sua mamãe, passe na Calçados Novo Hamburgo. Tem 60 dias para você começar a pagar e também 10 vezes sem juros nos cartões. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. E Bauer Postos, atendimento 24 horas, você encontra muito mais que combustível. Rede Bauer Postos, abasteça sua jornada com muita confiança. Oral Unique, a clínica mais indicada de Chapecó e região. Sorriso renovado. 3328-8080. Oral Unique. Viva de frente. Beto Bendito, para você, como é que foi a arbitragem, Beto? Olha, eu achei que deixou correr o jogo muito frouxo desde o começo. Demorou para dar cartão. E de repente, quando ele começou a dar cartão, ele distribuiu alguns cartões até exageradamente. Mas ele poderia ter coibido as jogadas um pouquinho mais ríspidas desde o começo do jogo. O time do CRB bateu muito. Inclusive no momento que o Giovanni Augusto tomou o cartão amarelo, de repente, se ele não tivesse deixado o jogo correr tão frouxo, naquele momento ele poderia até dar um vermelho no Giovanni Augusto, que não ia ficar ruim. Mas como ele deixou o jogo correr muito frouxo, ele demorou para marcar, dar cartão, eu acho que aí ele se perdeu um pouco. Eu não gostei da arbitragem hoje, no meu entendimento, eu acho que nota 5 tá de bom tamanho. Tá aí, Beto Bendito, nota 5 para a arbitragem de hoje. Autoescola Chavante, referência quando o assunto é CNH. Instrutores qualificados, pista coberta para aulas de motos e baliza. Não basta ser uma autoescola, tem que ter qualidade. Chavante, lá no bairro EFAP, dirija sempre com responsabilidade. E Viel Máquinas, vendas de peças e serviços para máquinas pesadas. Peças para retroescavadeira, tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas, rolos compactadores e muito mais. Peças para máquinas pesadas só tem um lugar: vielmaquinas.com.br 3025-4800. O Diego, seguinte aqui, ó, a Chapecoense jogou o que tinha para jogar e não jogou o que tinha para não jogar. Não sei se você me entende, ficou complicado o jogo de hoje para comentar. Eu não sei nem o que o Loser vai falar na noite de hoje, né? Nem vamos ouvir o Loser, 11 horas e 55 minutos. O Matias daqui a pouco tem informação da coletiva e tudo mais. Mas hoje, quais seriam as palavras do Loser no vestiário, na sua opinião? Olha, primeiro ele vai ter que chegar e conversar com esse elenco da Chapecoense, com esse time, porque nada deu certo. Hoje é uma Chapecoense que, das primeiras 3 rodadas, faltou aquela pegada, faltou aquele poder de marcação. Ele vai ter que ver muito, porque ele tem mais um jogo fora de casa na terça-feira, diante do Botafogo e Ribeirão Preto. Eu assisti 2 jogos do Botafogo, não é aquele timão, mas é um time que tem pegada, principalmente dentro de casa, aí tá empatando vários jogos, mas tem um poderio de chegar até o final para não desistir da partida, e hoje ele vai ter que dar um chacoalhão nos seus jogadores, principalmente aí no seu setor de criação, Tomás Bedinelli, Giovanni Augusto, Marcinho principalmente, vai ter que falar muito com o Marcinho, ter uma conversa tete a tete com o Marcinho, porque a gente gavou o Marcinho no jogo contra o Guarani pelo poder de marcação, de voltar a fazer a reconstituição ali da marcação, ajudar no sistema defensivo. Mas ofensivamente, de a Série B inteira ainda o Marcinho está devendo e muito ainda. O seu IPTU transforma a nossa cidade. Com contribuição, Chapecó pensa grande e não para de investir em grandes obras. Pague à vista até 20 de maio e ganhe 5% de desconto. Ou parcele em até 9 vezes. IPTU 2024, Prefeitura de Chapecó. Chapecó. Já tô com os nomes aqui dos sortudos desta noite, mas antes eu quero me despedir do Matias Brasil, trazendo a programação da Chapecoense. É claro, vamos repercutir aí a coletiva do Loser na semana que vem, nos nossos programas, porque não tem muito a falar dessa derrota. Matias Brasil, assina! Marlon, agradecendo aos nossos ouvintes, você que ficou com a gente até agora, obrigado pelo carinho da audiência, você que mandou sua mensagem e participou. A programação da Chapecoense, lembrando que o Chapecoense não volta para Chapecó, porque tem um confronto na terça-feira fora de casa, né? Pra amanhã, pra que 3 minutos, sábado, né? Neste sábado, 10h30 da manhã, a Chapecoense sai pro aeroporto, ao meio-dia e 45, um voo de Maceió para Guarulhos, perdão, Marlon, e às 3h50 da tarde, chegada prevista em Guarulhos, programação do Verdão. Tá certo, meu relógio apontou aqui, tá apitando meia-noite, né? Mas faltam 3 minutos aqui, o meu tá adiantado, rapaz, tá adiantado aqui. Carlos Rezende, abraço pra você, na live do Facebook, a Ivete Flores, o Clair, Sandra Perim, o Lenoir, o Gilmar Ribeiro de Melo, o Clair Ribeiro, aquele abraço pra vocês, obrigado pelo carinho, Gilmar Kel, também por aqui, muita gente que participa sempre com a equipe Nota 10, quem tá levando a mesa geleira da Gravar Artes é Isabel Maria Ferreira, quem tá levando o rodízio da Fornodoro, o rodízio da Fornodoro é Rosemir Pepsico, é isso? Rosemir Pepsico levando o rodízio da Fornodoro, o copo térmico da Mega Cell Shopping é Luiz Moura, e quem tá levando a camisa da Chapecoense, oferecimento da Inviolável, é Edson Tales Silva, então a Isabel, o Edson e o Rosemir, juntamente com o Luiz Moura, são os sortudos desta noite de sexta-feira, horário de balada. Estamos aqui trabalhando, levando para você sempre a emoção do futebol. Beto Bendito, assina, Betão. Olha, infelizmente não deu, né? Era aniversário da Chapecoense, não deu para o time da Chapecoense presentear a torcida. Triste presente, né? Pelo menos com um pontinho. Mas futebol é isso aí, faz parte, Série B é complicado, e não vai ser o primeiro nem o último jogo que a Chapecoense vai perder, mas pelo menos poderia ter sido um pouquinho diferente, com uma outra pegada, com uma outra entrega, porque tem algumas partidas que você aceita a derrota, mas do jeito que foi hoje, e olhando, analisando o adversário, que também não é aquilo tudo, a gente sente além da derrota, sente um gosto amargo. Mas infelizmente faz parte do futebol, Humberto também vai ter que avaliar algumas substituições, alguns jogadores, né, que a gente sabe que não renderam nem no Campeonato Catarinense, e vai ser difícil dar uma resposta positiva na Série B, infelizmente, não é porque a gente quer pegar no pé de A, B ou C, não, longe disso, mas nós pensamos sempre pro melhor para a Chapecoense. Então o Humberto vai ter que reavaliar alguns jogadores, eu acredito que ele vai ter que sentar com a diretoria, porque há necessidade de reforços e com mais alguns jogadores de qualidade, isso é fato, nós não podemos achar que vai ser sempre aquele time que vai jogar bem, como aconteceu nos dois primeiros jogos. Então temos que colocar as barbas de molho e pensar lá na frente. Então infelizmente não aconteceu. Mas eu quero deixar um grande abraço aqui para os torcedores da Chapecoense, né? Vamos acreditar, é a primeira derrota da Chapecoense, virão outras derrotas, virão outras vitórias, temos que acreditar e esperamos que esse ano seja um pouquinho mais tranquilo que o ano passado. Um abraço a todos e um ótimo final de semana e parabéns às mamães. Todas as mamães, né? Grande Beto Bendito, rapaz, isso que era a assinatura dele, né? É grande, Betão, mas tá bom, temos nada pra fazer mesmo, Betão, vamos dar. Beto, como é que tá aquele negócio lá no porta-mala? Hã? É claro que sim, rapaz, é claro que sim, grande trabalho também do Arthur Emanuel aqui na live do Facebook, no nosso áudio da equipe Nota 10 da Condá FM, parabéns, Beto Bendito, nosso comentarista Diego Grando. Já passamos da meia-noite. Assina, Diegão! Já entendi esse teu recado. Não, mas que esse jogo aqui sirva de lição para Humberto Loser, para todos os jogadores da Associação Chapecoense Futebol, que lamentavelmente não deu nada certo hoje, infelizmente. Bem no dia do aniversário da Chapecoense. E mandar um abraço aí à massa inteira aí da torcida da Chapecoense, do Verdão do Oeste. Parabéns pelos 51 anos, Parabéns a esse clube que é rico em história, rico e na sua torcida, grande por natureza, como diz o outro. E a Chapecoense mostra cada vez mais ao mundo que ela é grande, que ela é gigante com a sua história. E vamos lá. Eu mandar um abraço para todo mundo aí, um bom final de semana e parabéns a todas as mamães aí, que se um homem tem seu caráter, ele começa por causa da boa educação da sua mãe. Grande filósofo Diego Grando, rapaz, terminando a sua assinatura. E é claro, né, rapaz, mandando um abraço para as mamães. Grande Diego, parabéns pelo trabalho. Parabéns, Matias. Parabéns, Beto. Parabéns, Ladira Zambucci. Parabéns, Arno. Tu, Emanuel, Cleiton César, na coordenação e a equipe Nota 10, é claro, agradecendo a você por mais essa companhia. Hoje não deu, Chapecoense perdeu, mas ainda continua na quinta colocação. Semana que vem estaremos aqui detalhando tudo e, é claro, pedindo sempre a sua audiência. Uma ótima madrugada, um belíssimo final de semana. Mamães desse nosso Brasil, parabéns da equipe Nota 10. Tchau!